tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Que caralho! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Marcos Zanon. Gente, eu não consigo ser feliz no frio. Eu só quero fazer esse desabafo. Eu não sei como os europeus vivem, porque eu ia ser uma pessoa muito triste se morasse na Europa. Eu ia viver sem banho. Ai, amiga, não ia ser, não. Ai, eu ia sim. Não tem como ser feliz, gente, no frio desse. Você ia, amiga, porque lá tem aquecedor em tudo quanto é lugar. Exatamente. Eu só senti na rua. Ai, gente, não dá. E por que as pessoas não tomam banho lá, então? Porque é forte, né? Cultural. Ah, assim, é cultural, exatamente. Porque eu, Amanda e Darlan, mesmo com frio de menos 4, tomamos nossos banhos todos os dias. Belíssimos. Eu, sim, tá, eu tenho banho tanto no Darlan quanto no Sasser. Todos. Exatamente. Adoro. E a água quentinha é uma delícia, gente. Tudo. É, tudo. E bem. Esse conteúdo você confere assinando o Patreon. O Logado Fãs. É Logado suvaquartas.com. O Only Bath do Logado. E você também já ouviu ela, Mandy Aguiar? Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir abrir uma fechadura com um caco de vidro. Tô obcecada com essa situação, gente. E por último, mas jamais menos importante, ele, Léo Oliveira. Eu tenho coisa pra te contar pra vocês. O que é? Nossos 4 bebês foram trocados na maternidade. Não, eu acredito. Tem que ver qual deles tem o gene. O gênero? Uhum, o gênero. E-gênero. Eu amo a mãe de vocês três. A má notícia é que eu não tenho uma pra dar de volta. Então, alguém vai fazer. Meu Deus. piadas que só eu e a Erika conseguimos fazer e rimos muito. Ah, eu também posso fazer, amiga, porque eu também não tenho. Boom na sua cara. Não, mas, não, você gente, as duas Juliette agora, pra falar quem sofreu mais. Pelo amor de Deus. Não, é porque eu tenho uma backup, né? Mas. Uma olha. Mas a minha genitora, que me trouxe a esse mundo, já partiu dessa há 27 anos, né, amiga? Ah, mas eu não tenho pai. E aí? Caralho. Gente, vamos pegar esse clima mesmo? Vamos começar assim. Mas de pai é um... Olha aí. Zanon, e aí? Quanto tempo você entrou nos amiga? faz o quê? Esse não faz frio. Não faz muito, não. É. Não faz muito, não, porque você ficou com um mocinho lá. Mas faz o quê? Já nem esse sofrimento você pode puxar hoje. Ai, amiga, mas eu queria estar fazendo tipo uma vez por mês, pelo menos. Pô, né? Só que ele bater aquele ponto. Na verdade, pelo menos na frequência dos seriadores anônimos. Mas igual assim, nesse frio eu não ia ter vontade de transar. Eu acho que é por isso que eu não vou ter ninguém na minha vida. Porque, eu tô deitado lá, nesse frio, assistindo um negocinho, aí vem com o negocinho lá me incomodar, fala assim, lindo, por favor, né? Tô não é, amiga, mas já dá aquela esquentada. Exato. Mano, nesse frio o pau nem sai pra poder dar outro. É, né? Tá pra dentro, tipo um pescoço de tartaruga, assim. E depois ela vai poder se alimentar com PRR 500ml. Olha aí. Olha a referência do crossover. Ai, amigo, porque depois aí vai ter que tomar banho, aí tá frio. Ai, não, sai fora. Amiga, banho quente. Quentinho. Ai, não, junto. Gente, ai, a pigzona agora. Ficou frio, ela não toma mais banho. Não, eu tomo banho. 6 horas da manhã eu tô tomando banho nessa porra pra trabalhar. Mas, né? Fico lá largadão e pronto. Ah, não, eu não tô... Tá largada? Gente, desculpa, eu só tô tomando banho à noite. Ih. Porque eu coloco a minha capota inteira e é pra debaixo da coberta e fé. Ah, não, mente, para com isso. Ah, de manhã então, não tá bom. Dois banhos por dia. Tá bom. No Olha Brito. Então a Amanda é piguezona. Desculpa aí, gente. No inverno eu sou piguezona. É isso. Cristiano Quilute. Eu amo. Mas vamos começar aqui com um bloco de notícias e amenidades, então? Vamos. Bloquinho favorito da galera. E vamos começar com o bloquinho cancelamentos. Né? Meu bloco. Black Sabbath tá aí, pelo amor de Deus. Bloco Etoile. Quem cancelou The Last of Us foi o criador do jogo, né? Que falou, não quero mais, obrigado. Ah, isso nunca errou, né? Tá certo. Mas ontem tivemos aí alguns cancelamentos vindo da dona Netflix, né? O primeiro foi Pulse, né? Esse grande hit aí. O Willa Fitzgerald cancelando mais uma série, né? Sucesso demais. Um bom momento para os fãs de The Pitt, né, amigo? Exatamente. Pegando o público, né? E tava todo mundo vendo The Pulse, agora vai poder ver The Pitt. É, a Pulse ainda pulsa, né, menino? Que loucura. A Pulse é o poder. Não, a Pulse não pulsa mais, né, que agora... E terminou com o cliffhanger, né? Terminou com o cliffhanger, que Justina levou um golpe de estado, né? Ah, o Pulse é esse, né, do residente lá, que pegou outro. Assediador. Eu tava achando que era de Manu Rios. Não, de Manu Rios. É de Manu Rios. É esse? Não. É? Não, viado. Pulse não é. Sim. Pulse não é, é da. Ah, não, menino. É. Respira. Nossa, tá louquíssima. Meu Deus. Dois é muita dias, série médica, né? Muita série coisas médica. Coisas que o corpo faz, né? Pulsa, respira. É isso. Quem também foi cancelado, né? Mas a Netflix disse que ainda não foi cancelada, só disse assim. Não temos pretensão de fazer uma temporada nova por enquanto. Eu vejo. Que foi aquela série da Lisa Kudrow com o Ray Romano, né? Que é Quem Vê Casa, né? Nossa, que ninguém viu, né? Ninguém, nem eu vi. Olha aí. Nem Eduardo não pôs nem na pauta. E olha que ele coloca uns negócios tenebrosos aqui. Eu vi inteira essa delícia. Mentira, Leonardo. E aí, eu vi. Amiga, é bem eu vi no recesso, né? Então, assim, é bem... Desperate Housewives Feelings, assim, com misterinho, eu gostei, eu me entretive. É da mesma criadora do Morta Pra Mim, né? Sim, inclusive tem a Linda Cardellini. Cian, que eu fiquei descobrindo que ela é a responsável por ter matado a filha do Lisa Kudrow, do menino, né? Então, spoiler! Tá dando spoiler da série que as pessoas iam tudo assistir agora. Exatamente, que vai ser renovada pela fé. Poxa. Aí quem também foi cancelada, né, menino? Foi Assassinato na Casa Branca, né? Série da Shonda Rhimes. Shonda Rhimes não, né? Série da Shondaland, né? Com Crazy Eyes, né? Cancelada aí, cancela. Essa pelo menos teve fim, né? Foi. Eu tava na minha lista pra ver. Ah, ia te perguntar se eu tinha terminado. Poxa, que chato. Mas pode terminar. Ah, vou terminar. Mas agora eu tenho tempo, amigo. Trabalho, vai. A partir de... Ah, é hoje é domingo, você já tem tempo. Amiga, você vai estudar, você não vai ver série nada. Tá bom, amigo. Ele vai fazer tudo isso, estudar e ver série. Eu só não vou dormir, né? O resto eu vou fazer. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. E aí, pros fãs, né, de séries de ETs da Apple TV Plus, né, Invasion ganhou aí a data de estreia da sua terceira temporada, né, menino? 22 de agosto. 22 de agosto. É mesmo? Menina, não sei. Leandro que assiste essa série, que eu não tenho paciência pra essas coisas. O Henrique vê também, mas eu não sei. Não é a do Lee Pace, né? Lee Pace é Foundation. É, Foundation. Essa é Invasion. Invasion. Né? E eu sei que essa série, essa nova temporada vai estrear só 17 meses depois da segunda temporada. Meu Deus. Que foi em 2023, né? Invasion. Quem foi renovada aí, menino, né? The Bear foi renovada para a quinta temporada. Quem pediu? Ah, não! The Bear aí foi renovada para a quinta temporada. E eu ainda não comecei a ver, mas vou ver nesse final de semana, para que eu e Márcio Zaneide falemos na próxima semana, né? Sobre esse grande hit aí. Eu falei discurso de ódio. Talvez você vá na festa junina. Aquela. Vejo lá na festa junina. Vocês lamberam essa série sem parar, agora estão aí, ninguém pediu. Eu confesso pra você que eu vi a primeira temporada, gostei muito, depois esqueci que ela existia e agora tô vendo. Essa é a única boa, né? Ah, então tá ótimo. Então eu já vi todas. Viu completa. Exato. Não, a segunda é boa também. O problema é a terceira. A terceira e a quarta, né, aparentemente. Menino, Dr. Odyssey aí, nessa grande série de Joshua Jackson, né, não foi oficialmente cancelada, mas o contrato dos atores acabou na última segunda-feira e todos eles foram dispensados. Ah, então é só que não tem plano de fazer outra temporada, né? Por enquanto. Por enquanto, tipo Mindhunter. É isso, por enquanto, né? É Toile. É isso. Menino, quem também ganhou data de estreia aí foi aquele filme visual, né, da Miley Cyrus, né, o Something Beautiful, que é o álbum visual do novo álbum dela, né, Something Beautiful, que é um álbum bem chato, na verdade, né, mas tem umas GLS que gostaram, mas é um álbum chato pra caralho. No meu site, é que só se fala de outra coisa, porque não vi ninguém comentando sobre isso, né. É isso. E mas, aí, menino? Mas eu vi uma Xixa cantando no cinema e sendo canceladíssima, porque ela estava cantando num filme que tinha músicas, né? Ué, gente! Olha. Mas não dá mais? É o único lugar que eu permito que as pessoas cantem. Sim. É quando tá vendo um negócio, tipo quando eu fui ver a Eras Tour. Gente, deixa as pessoas cantar, deixa as pessoas dançar, fazer roda, ciranda. Deixa fazer a ciranda, né? Gente, ninguém vai pra ver num filme desse pra ficar ouvindo a pessoa cantar, não. Porque isso você ouve dentro de casa. Spotify, muito chata também. Exatamente. E aí, menino, o Something Beautiful, né? Ele vai estrear dia 16 de julho, né? Para os Estados Unidos e Canadá. No resto do mundo, só chega dia 30 de julho, que é basicamente o que eu, Zanon e Amanda estamos sofrendo com a reunião das Mormon Wives, né? Sim. Que nos Estados Unidos estreou agora dia 1º de julho, e aqui nos outros países só vai estrear dia 17 de julho. Mas nós vamos ver antes, porque nós não somos obrigados a ficar esperando nada. Jamais. Entendeu? A gente só tá esperando sair uma bocada aí da internet pra conseguir. Exatamente, ver, né? Assim que cair do carrinho de entrega, a gente já tá como? Montado em cima. Não, isso se quando chegar esse carrinho, a gente já não tiver assistido todo o especial por causa de vídeos no TikTok, né? Inclusive, eu ia mandar um pra Zanon agora, mas eu nem mandei. Que é a parte da Demi, que deve ter quase uns 3 minutos dela falando porque ela não foi no negócio. E ela foi entrevistada em outro lugar, né? Eu vi um teaser dela, do cara falando assim, ah, que pena que a gente não tá lá, né? Você não quer mandar um oi pro pessoal? Ela, não, obrigada. Aí depois ela falou assim, não, brincadeira, vou mandar sim. Eu quero saber se a véia mamou mesmo homem, né? Menino, parece que mamou, porque num dos vídeos que eu vi... O homem fala assim, ah, tô vendo que você tem vários anéis na tua mão aí, mas não tô vendo sua aliança de casada. Aí ela fala assim, estamos passando por um momento muito difícil. Também traiu, deu um cornão no homem, queria o quê? Não, eu amo que ela deu um cornão, que ela no programa mesmo falou assim, vocês acham que eu sou burra? Se eu fosse trair ele, vocês acham que eu ia ficar me pegando em público? E pegou mesmo. E pegou porque foi burra. Foi burra. Exato. E aí... Também tem no final do episódio, né, menina, lá, todo mundo indo abraçar o marido de Whitney, né? Uhum. E aparentemente ele leu uma carta muito emocionante pra todo mundo. Ah, vai falar que foi que passou pela cura gay, tem certeza. Né? É a saída dele do armário, né? Exatamente. Vem aí. Ai, ai. Quem também foi cancelado, né, menino? Gross Point Garden Society. Né? Essa série aí que era... Que porra é essa? Gross Point é uma série antiguíssima. Não, Gross Point Garden Society. Meu Deus, Sociedade do Jardim. Que era a Desperate Housewives dos Jardins, né? Eu vi o primeiro episódio e falei, é ruim, vai ser cancelada. E realmente foi cancelada. Profetizou. Nesse negócio aí da volta que não foram, né, menino? A HBO anunciou a terceira temporada, terceira e segundo eles, última temporada de The Comeback, né? Série da Lisa Kudrow, que estreou em 2005, né? Gente. E aí, em 2014, eles fizeram a segunda temporada. E em 2016 estreia a terceira temporada. 2026, exatamente, 2026. Eu vi a primeira de The Comeback, todo mundo achava maravilhosa. Eu falei, ah tá, Lisa Kudrow, né, já fez coisa melhor. Menina, eu vi, não vi o a teaser, segunda, não. Que eu relembrei, né, vi o teaser, e lembrei porque eu não gosto dessa série. É muito chata, essa série. Mas tinha aquela Lutz novinho. Ela é chata demais. Mas assim, tem um plot que justifique esse espaço entre Eu acho que é uma brincadeira meio com a série mesmo, né? Com os Zeitgeist, né? É, porque a Lisa Kudrow é uma atriz que... A personagem dela, né? A Valerie. É uma atriz que tá sempre tentando voltar pra televisão, né? Então faz sentido, né? Ela aproveita a oportunidade pra, tipo, reviver a carreira. Né? E aí ela vai participar de um reality show que é chamado The Comeback. E aí, acho que é isso. Eles querem brincar com essa metalinguagem, né? E alguém tá patrocinando isso. Provavelmente. É, porque vendo tudo. Ninguém tá, que essa segunda aí já não ouvi nada. As nossas assinaturas estão bancando essa brincadeira aí. Entendi, tá na hora de começar a cancelar. E olha, palhaçada. Eu amo muito, gente, sinceramente. Não tem a menor condição, né? Como não pode. O que mais a gente tem aqui? Minha semana foi fraca de notícia, né? Graças a Deus, tivemos só cancelamentos mesmo, né? Inclusive o nosso, né? Exato, só não foi cancelado semana passada, né, menino? É, eu acho que essa semana eu já posso, já estou refazendo a mensagem. Vamos ver lá o banco de séries, vamos ver. Acha alguma coisa. Ele é o pênis dele, né? Menino, quem foi renovada também, aí foi Brasil, né? Foi DNA do Crime, né? Renovada pra terceira temporada. Esse grande hit aí da Netinha. Posso nem ver, né? Grande hit da Netinha, a sua. E pras pessoas que gostam de San Diego Comic Con, né, menino? Pra ver as novidades que vão chegar na San Diego, tudo, as coisas, o cinema. Mandaram avisar aí, né, menino? Que não vão estar indo, né? Ué? Socorro. Não vem mais. A Marvel mandou. Ninguém vem. Que eu tô aqui, eu tô até procurando aqui aonde, porque eu mandei mais cedo no grupo, né? Porque eles falaram assim, então, menino, que loucura, né? Mas acho que não vamos estar participando. Tá aqui, né? Marvel Studio, Lucasfilm, Legendary, Sony, Lionsgate, Paramount Plus e Warner Bros. Disseram que não vão fazer painéis na Comic Con. A Paramount já falou que não quer mais, imagina como tá o negócio. Né? Falou que não vai estar querendo, né? É, vamos ter que botar Globoplay pra encher as coisas. SBT+. O pegadinho do... Como é o nome do programa? Câmera Escondida. E aí revelaram aqui, né, que quem vai ter painel aí, pelo menos a Amazon MGM, né, vai ter aí um painel lá onde eles vão mostrar um painel do filme novo do Ryan Gosling, né, que eles inventaram esse filme. Falaram assim, no domingo falaram assim, então menina, amanhã vai ter o trailer desse filme aqui do Ryan Gosling, vem aí, estejam preparados. E aí, no dia seguinte, soltaram o trailer do filme com a data pra estrear e a gente disse assim, mas, gente, de onde saiu esse filme, né? Mas assim, menino, essa questão da SDC... Desculpa, te cortei. Ficou chateado. Ficou bolado. Boladinho. Ele é professor de física, né? Eita, voltou do nada. Eu tô falando 5 horas sem ninguém ouvir, né? Sim. Ai, que ódio. Você falou que coisa do Ryan Gosling apareceu e lançaram o trailer da lançamento. Isso. Exato, lançaram, e aí no dia seguinte saiu o trailer e eles falaram assim, vai estrear, gente, esse filme aí, né, Devoradores de Estrelas, onde ele é um professor de física que acorda numa nave espacial a 11 mil anos-luz da Terra. Gente. E aí no trailer a gente descobre que ele foi convocado pela NASA, né? Não a drag. Livro de Genebra. Gente, eu vou te falar que esse é um livro que eu tenho. Devoradores de Estrelas. É, um assim livro. Como Mentirosos, né? Que você tem. Sim, exatamente. E quando que vai lançar? Vou ler. Vai ser... Cadê? 20 de março de 2026. Ai, então, Léo, vai ter ação na CCXP desse filme, hein? Vai, com certeza. Pra nós ganhar a mochila. Da Amazon, né? É, e eu tô vendo aqui que ele é o livro é do mesmo autor do Perdido em Marte. Por mim, pode se fuder. Né? Cortou a minha... a minha do tempo. Tudo nada. Vem pra cá essa ativação de merda que você vai fazer. E ai... Para, que a gente gostou do Entre Montanhas ano passado. Os Entre Montanhas é da Apple. Ah, é, é acho que era a Amazon, então finge. Então pode ficar. A gente foi na da Amazon, pode, alguma pode coisa? Não, a gente só foi Câmera Escondida e Big Brother. Ai, pegou. Ai, você não conseguiu, você fracassou na prova do livro. Pois é, fracassada. Que a influencer foi melhor que eu, né? Como é que era o nome dela? Que a gente falou? Não lembro o nome da querida. Vagabunda. É a Jade Borg do... Era Ricarda, uma coisa assim. Adoro Ricarda. Não era negócio com mamadeira, era. Gente. Ricardo Mamadeira. Amor, né? Braulio. Braulio. A grande influência é Braulio. Braulia. A gente entendeu, Braulia. E o homem do estande ficou assim: vocês conhecem esse Braulia? Quem é ela? E a gente não faz. E ela entender. Furou a filha, essa vagabunda de todo mundo. E a gente não sabe nem quem era, nem o povo lá do Brasil. E vocês, quem é Braulia, né? Uhum. Ruda Fox Braulia, né? Mas, ó, uma coisa que eu queria comentar desse negócio da San Diego Comic Con, né? Que o povo no grupo tava assim, ai, pandemia acabou mesmo com o evento, né? E aí, gente, eu fui falar com o Luciano Guaraldo, né? Meu assessor de assuntos Comic Con. E ele falou assim, menina, mas na de Nova York já não vai nenhum desses. E na CCXP ano passado teve, tipo, cabine surpresa do filme Craven. Uhum. Ah, verdade. E foi isso. O resto não teve Netflix, não teve nada, não teve porra nenhuma de painel. É, não foi um monte de gente ano passado também na Netflix também, foi fraquinho. E o Warner também não fez nada. É, até porque no geral esses eventos estão tudo. Esses estúdios estão tudo tendo seus próprios eventos, né? Ano passado a Disney fez duas D23. Lá pois fora é. E aqui. Aí ia fazer o quê, gente? Enfim. É, se eles têm um evento próprio, vai ficar fazendo os outros filmes. É. Ficar gastando dinheiro, aí sai fora. E por exemplo, o sábado da CCXP já esgotou e não tem nenhum convidado famoso anunciado ainda. Ah, olha, mas daqui a pouco vem seu Barriga, Power Ranger Vermelho, que nem Kiko, né? Kiko. Agora pode vir coisa, né? O Florinza, né? Que é Meg, né? Inclusive larguei, gente. Não aguentei. Ah, né? Foi longe. Poxa, tão mãe. Bom. Porra, não aguentei. Ah, tô vendo, foi tão bom, não tem ninguém assistindo. Não, não tem mesmo. Eu conheço vocês, cara. Nem pela nostalgia eu consegui continuar, não deu. É, pois é. Conheço é. Vocês com a palma na minha mão, cara. Bem ruim. Agora, momento sonho aqui no nosso... Nossa notícia de amenidades, né? Porque a gloriosa Carisma Carpenter, né? Cordélia de... Buffy a Caça Vampiros, né? Ela deu uma entrevista falando que ela espera muito que ela seja, né, convidada pra poder fazer uma ponta na nova Buffy. Amiga. Ah, é mesmo, amiga. Ah, você jura? Olha, todo ela mundo falou. Tá pedindo, só que não, então... Né? Ela falou que ela tava muito, assim, muito com muita vontade, muito gás, assim, né? Uhum. Muito boleto pra pagar, né? Pra chamarem, entendeu? Ela pra convidarem, ela pra fazer. Ela já não tinha relevância em Buffy original. Depois entrou pra Angel, sumiu de Angel de novo, ficou em coma. E ela tá jurando pra aparecer. E tá querendo, né? Mas é isso, ela fez esse apelo aí, né? Pra tentar sensibilizar as pessoas. Ai. E também tivemos aí a notícia essa semana, né? Que o Neil Druckmann, né? Criador de The Last of Us, aí o jogo, né? Ele não vai participar da terceira temporada. Né, ele tava fazendo os roteiros junto com o Craig Mazin e não vai estar tá acontecendo aí, né, menino? Se não saiu, é mais. Saiu um comunicado da Naughty Dogs, né, e ele falando que ele tomou a decisão difícil demais de se afastar do criativo de The Last of Us. Ah, é muito difícil sair de um barco que tá naufragando, né? É isso. Eu amo. Palhaçada. Eu amo muito. E também saiu a outra menina lá, que era a co-criadora do jogo, né? Também saiu. Ela falou assim... Eu vou ficar aqui segurando essa. Não é isso. E uma notícia aí, né? Porque nessa semana, né? Na segunda-feira, começaram as filmagens de O Diabo Veste Prada 2, né? Começaram as filmagens. Com qual e aí elenco? Tivemos a confirmação do elenco que vai voltar, né? Ah, tá. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, né? E tivemos a chegada aí do menino... De Adriano. Que Adriano, menino? O namorado? Adrian Grane, não vai, né? Não vai, não, não, não vai voltar. Não, o tá vilão do filme, né? Tá? Chama carisma. Só foram confirmados. Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Anne Hathaway e o Kenneth Branagh, né? Que entrou aí pro elenco. Que ele vai ser o novo marido de Miranda Priestly, né? E, aparentemente, o que está sendo veiculado aí de sinopse é que... Aqui tá a sinopse, vou ler para vocês. A carreira de Miranda entra em declínio, o que força ela a enfrentar Emily, agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujo investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente. Será que Miranda vai ser TikToker? Ah, e eu acho que Andy vai ajudar ela a entrar nesse mundo do TikTok. Uhum. Vai ser crossover com o Mormon Wives, né? Cian. E assim, o filme já estreia em 1º de maio do ano que vem, né? Então, sucesso demais. Logo, logo teremos aí fotos, trailers e tudo mais. Que sabemos que vai ser uma produção primorosa, né? Tá correndo, sim. Ah, que isso, amigo. 10 meses, será que não dá pra fazer um filme bom, bacana? Mas Jogos Vorazes tá filmando agora pra novembro do ano que vem, viu? Ah, mas Jogos Vorazes tem efeito, né? O Diabo Veste Prada só tem transição de roupa. Eu tenho que sair há 3 anos gravando pra poder estrear no fim do ano. Então acho que vai dar, né, gente? E né, é um filme que eu tô torcendo pra dar certo. Essa é a verdade. Sabe quem eu acho que poderia participar desse filme que ia agregar bastante? Quem? A roteirista Jenna Ortega. Ah, não! O quê? Ela podia dar um tapa no roteiro. Ah, tá. Contratar ela pra dar um tapa no roteiro. Tá bom. Entendi. Passa amanhã, Jenna Ortega. Eu amo. Meu Deus, tô vendo aqui um vídeo agora que da nossa grande cative Ana ensinando Rachel Brosnahan e David Cornersweat a cantar Foge, Foge, Mulher Maravilha, Foge, Foge, Superman. Amo. Caraca. Vou trazer aqui pra nós, aqui. Se você quiser ver o vídeo completo de Cati, só vou dar o serviço porque é Cati que tá no vídeo, né? Vai lá no YouTube do Adora Cinema, né? Vai lá ver a ícone, que é que a gente prestigia os nossos. Sempre trazendo a cultura musical, né, Cati? Ah, Cati sempre representa, né, gente? Vamos ver. Foge, mulher maravilha. Foge, foge, Superman. I don't know if you guys know this, but there's a song in Brazil's carnival about Superman. Can you sing it for us now? I'm gonna teach you. And the song goes, run, Wonder Woman, run, run, Superman. Foge. Foge. Foge. Foge. Mulher. Mulher. Foge. Mulher. Maravilha. Maravilha. Maravilha. Maravilha. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge. Foge. Superman. Superman. Superman. Okay, so say meu the whole Deus, thing. Gente. That's a tough one. Moya, Maravilha. Foge, Moya. Foge. Foge, Moya. Foge, Moya. Maravilha. Foge, foge, Superman. That was pretty good. Okay, okay. Woo. Thank you for that. And the plot twist is that the word foge. It's actually a terribly dirty word. Olha aí. Meu Deus. Not exactly, but it's kind of like... Oh. Oh, God, I got it. Yeah, foge, mulher. Aí eu amo a Rachel Brosnahan, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu amo, Cati teve a coragem de falar isso ainda pra ele. Nossa, Cati é a maior do mundo, gente, só isso que eu posso dizer. Enquanto o seu homem ele fala pra mim, foge, foge, fala, uhum. Foge, ele mente, vamos. Ai, gente... Ai, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês viram o vídeo que Nicholas Hoult fica na frente dele nas fotos? Eu vi, maravilhoso. Muito maravilhoso, gente. Não vi não, depois de um ano. E tem o que eles estão imitando a Ariana e a Cintia. Ai, com o dedinho. Eu amo. Isso eu vi. Ai, gente, muito bom. Mas eu até, inclusive, queria fazer aqui um apelo, né? Que até falei lá no grupo mais cedo com o Leózio, que Nicholas Hoult, né, era o menino lá do Um Grande Garoto, né, filho de Toni Collette depressiva, E não tem esse filme em serviço de streaming nenhum, gente. Eu queria muito rever esse filme. Eu gosto muito dele. About a Boy. Né? Por favor, coloquem aí algum serviço que eu assine, gente. Não inventa, não. MGM, Universal Plus, Mubi. Essas palhaçadas que ninguém assina, né? É, isso a não. Menos que essas operadoras queiram fazer a public, que... Isso aí, liberar a assinatura pra gente. Exato. É, que a gente ganhe de graça, né? E tudo bem. Exato. Aí. E aí, tudo bem, aí vamos estar querendo. Ô, Sassi, eu falei de Wicked aí, deixa eu fazer uma reclamação, uma nota de protesto. Faça, por favor. Esse dia tava rolando no Instagram, apareceu quem? Fabi Bang e Maíra Ruiz. Aí falaram assim... Rendendo o curso. Oi, Brasília, temos um convite muito especial pra vocês. Ah, aparece pra mim também. Oi, aí eu falei, estão vindo pra cá? Aí segue o serviço. Estamos em cartaz com o Wicked aqui no Teatro Renault, não sei o quê. Eu falei, tem Teatro Renault em Brasília agora? Ah, elas falam Brasília só pra falar da peça, só, nem pra dizer assim, quando vocês viajaram, vem aqui, não, é tipo assim, estamos aqui no Teatro Renan, falei, que bom, é só pra eu me sentir especial por um segundo e depois foda-se. Amiga, é isso. Elas fizeram, falei assim, oi pessoal de São Bernardo, eu falei, gente, vai vir no teatro aqui que cabe 3 pessoas, olha aí. E aí quando eu vi ela, falei, estamos no Teatro Renan, falei, gente, pelo Sim. amor, né? Tá aqui no Teatro Renan. Uhum. Se quiser, vem aqui. Se não, é isso. Beijos. E cachorro e vela preta. É isso. É isso. Quem não gostou, que lute. Exatamente. Falando, né? Pra mim ter gravado essas cidades todas, deve ser tudo IA. Deve ser tudo IA. É mesmo. Desafiando a gravidade, né? A das IA. A IA desafiando, sei. Posso fazer um anúncio? Lógico. Está grávida de Luiz Carlos Prestes, vai ter seu filho no Brasil. Não. Terminei minha maratona de The Chosen. Agora tô esperando a quinta temporada estrear no Amazon, né? E aí, Hit? Ah, é muito bom, gente. Amo muito The Chosen. Você acha que é fiel? Ah, não sei, menino. Não li o livro, né? Pra saber se é igual a obra. Mas, gente, o Jesus é muito querido. Queria muito que ele fosse Jesus de verdade. Ah, às vezes é, né? Jesus é muito massa, cara. Ele é muito louco, muito mal. O fã clube é que quebra. Menina, e aí termina a quarta temporada, é o Domingo de Ramos. Ele chega lá em Jerusalém, em cima do burrinho dele. E aí vai começar, né? A parte triste, né? Já. Ai, não Sim. vou ver. Odeio essa parte. Você nem vê a série normal, mulher? Ah, amigo, mas eu não vejo nada que mostre Jesus sofrendo. Eu fico muito triste, eu não consigo. E vai ter o filme do Mel Gibson, né? A Ressurreição de Cristo, né? Vai ter? Mas Paixão foi uma tortura psicológica que eu só passei uma vez. Foi horrível. Só uma vez, nunca mais. Eu assisti aquele filme e passei mal depois. Assim, eu tinha o quê? 17 anos, 16, uma coisa assim. Nossa, eu fiquei desgraçada da minha cabeça. Tá maluco. Eu tinha até cabelo. Você ainda tem, amiga, ainda tem cabelinha. Eu tinha cabelo, libido. Olha aí, um pau grande. Um pau grande, né, que foi diminuindo com o tempo. Eu tinha uma tireoide que eu já não tenho mais. Olha aí. Que delícia, cara. Mas o cu, pelo menos, é novinho agora. É o mesmo de quando você tinha 17 anos. Restaurado. Restaurado, né? Lisinho, igual um peito de frango. Eu amo. Ai, mas vamos para nossas pautas, então, aqui da semana, né? Vamos começar aqui o que nos aguarda, né? Pro bem ou pro mal, essa é a grande verdade. Vai começar com o quê? Que eu tô com um pouco de fome, ia pegar uma coisa pra comer, mas... Menino, vamos começar, então. Começar botando fogo nas coisas, logo? Bora. Começa botando Taca fogo. Pega lá, menino, vai pegando as coisas pra comer, eu tô pondo no mudo e comendo. Ai, que delícia. O que você tá jantando, amiga? Conta pra gente. Macarrão com atum. Que proteica. Gosto. Aí um franguinho, mas é tudo bem engordurado, né, que minha mãe faz, né? Não é? Sim. Um franguinho com molho, tá aí um ovinho cozido e uma batatinha. Amigo, quantas fontes de proteína? Ai, amigo, você acha que eu tô pensando, tem tantas proteínas, eu tô com fome, vou comer o que tem. Não, comeria tudo, com certeza. Ontem eu comi um macarrão com bife à parmegiana enquanto a gente tava gravando o SED. Ai, que delícia. É isso, depois passei mal pra porra de noite. É muita ação de proteína. É porque eu não tô acostumado a comer tanta coisa pesada assim à noite, né, amiga? Mas tava com fome. Então vou pegando e vou falando e vou. Por isso que eu já jantei pipoca de novo, foi isso. Cara, amo jantei pipoca. Vitória do 10. Um dia ele arregaça, no outro ele come pipoca. E assim eu vou cumprindo a minha meta de viver até os 50 anos só. Um pouco de droga, um pouco de pipoca, né? É isso. E assim a minha humanidade, né? Vamos lá, então, vamos começar falando aí, então, de Cortina de Fumaça, né? Nova série da Apple TV Plus, aí protagonizada por Journey Smollett, né? Irmã do Jesse Smollett, de Empire. Que tan! E também por Taron Egerton, que segundo o Zanon, a cada vez que ele vê Taron Egerton tá mais velho, mais entoiçado. Amigo, ele tá muito feio. Nossa, ele tá meio cadavérico, sei lá, tá esquisito. Ele tá mais magro, né? Mas ele já tá mais magro desde aquele filme do final do ano que ele fez com a nossa filha, do aeroporto, né? Em vez de você falar de Journey, que ela fez Canário Negro, né? Você lembra que ela é irmã do desgraçado. E é que ela fez Aves de Roupinha, né? Uhum. Exato. Ai, ai. E também ela fez aquela série lá do que todo mundo gostava, né? Mas a gente não. Lovecraft Country. Ah, né? Lovecraft, verdade. Ah, eu gostei por um episódio. Eu gostei Eu gostei por 10 minutos. Foi isso. Ai, ai. Mas aí, então, menino, essa nova série aí da Apple TV Plus, que tem 65 minutos de episódio, meus amigos. Que isso. Exato. Um episódio chatíssimo, meu Deus do céu. Eu só queria morrer, assim. Eu queria pegar... Nada acontece feijoada, né? Nada. Eu queria entrar em autocombustão enquanto esse episódio estava acontecendo. Eu queria botar fogo na minha TV na hora. Exato. Porque, assim, realmente, nesse primeiro episódio, não acontece absolutamente nada. Nada. Porque o Taron Egerton, ele é um detetive, um investigador que trabalha nos bombeiros, né? E tá rolando uma série de incêndios que, coincidentemente... Bombeiro, na verdade, né? Ele é bombeiro, só que ele tá afastado, né? Então ele só pode fazer a parte da investigação. Ele é um bombeiro que tá afastado, mas agora ele quer virar autor. Então ele, assim, é tipo... Autor? É autor de livros. Porque ele era bombeirão, igual o pessoal de 911. Mas aí teve um salvamento que caiu as coisas em cima dele e não conseguiu sair da casa. Aí ele teve que ser resgatado, ficou lá nos cuidados, tudo. E aí quando ele voltou agora, ele voltou nessa posição de investigador, né? Então ele só investiga os focos dos incêndios e tal. E tá rolando uma série de incêndios em vários lugares. E esse incendiário, ele sempre incendeia a parte de batatas dos mercados, né? Ele é anti-batata. Ah, e é da galera da capital, né? Exato. Só que aí ele não consegue, não tá conseguindo resolver a situação. Ele não tá conseguindo resolver a situação. E aí a polícia encaminha essa grande detetiva que transa com um homem casado, né, Journey, pra ajudar ele. E aí eles passam esse primeiro episódio andando de um lado pro outro com uma tela cinza, né, que é tudo cinza nessa série. E ele falando com a esposa dele assim: então, menina, e se eu escrever um livro com minhas memórias aí de bombeiro? Aí a esposa dele fala assim: poxa, acho ótima essa ideia, você escrever. Acho que Na verdade, ele fica escrevendo de ficção. Ah, igual o final de Handmaid's, né? Que todo mundo resolveu falar pra Jun escrever um livro. É, mas ele quer tipo escrever um livro de ficção com as vivências dele, porque ia ser realista demais. Né? Aí tem uma hora que a mulher dele fala assim: mas você não vai largar um emprego, não, pra ficar pra viver de sonho, não, né? Escrevendo, né? Aí eu me senti um pouco representado ali, né? Representado? Aham. Uhum. O autor, assim, que não é levado a sério. E aí, gente, é só isso que acontece no meu episódio. Só isso. Achei boa. Ah, e mostra que o carinha lá é o incendiador. Qual carinha? No episódio. Ele aparece lá. O homem que bota incêndio nas batatas, tudo, né? Ah, sim. Só que você já passou por 65 minutos e tá totalmente desinteressado. Porque demora muito as coisas, é uns diálogos meio... Ai, não dá. Chato. É, eu achei isso. Pode, gostou pra caramba, vai assistir toda. Nem quando todas as séries do mundo acabarem. Não, assim, na verdade, eu achei que o plot principal, ele até dá uma curiosidade, assim, mas foi como o Sassi falou. Uma hora e meia de episódio, onde nada acontece feijoada, vai dando um desânimo, eu vou querendo pegar o celular. Aí depois eu quero entender o que aconteceu, mas eu não quero voltar porque eu perdi, porque já tá muito tempo na minha tela. Então, assim, a única coisa legal desse episódio é mostrar o modus operandi de quem tá atacando fogo. Porque essa dinâmica dos detetives, uma bosta, esse cara com zero carisma, quero que se foda, ele e a família. Então, assim, vou continuar a ver? Não sei, sinceramente. Acho que eu vou só ver review, igual a Erika. Não, a Journée também é chatíssima também. É. Fica lá dando pro homem casado, aí sim. O homem casado fala assim, então, menina, vou terminar meu casamento. Sim. E aí ela fala assim, te pedi pra tu acabar com teu casamento? É, mole. Ela expulsa o homem porque o homem fala, é, ser promovida a titular, e ela fica passada, chocada, fala, não aceito. Não, não quero não, isso aqui é só um lance, não é um romance. Para de palhaçada. Para de ser emocionado, caralho. Taço. E ele fala assim, mas garota, eu te falei que eu ia largar minha mulher. Aí ela falou assim, eu não te levei a sério não, pode voltar pra ela. Ele, agora não tem volta, viado, já falei, porra. E eu, hein, que palhaçada. Agora já acabou, porra. É isso. Não, não recomendo não, sinceramente. Eu achei um pouco mesmo, né? Um pouco sendo muito. Mas uma bosta, gente. Não veja, pelo amor de Deus. É só isso que eu posso dizer. Muito ruim sem modéstia mesmo. Eu gosto que ela colaborou bastante com a cantada Mandy, né? Que foi realmente uma história assim. Ah, amiga, mas é porque não tem como, né? Assim como também não tem tanto, vamos falar então de Countdown, né? Contagem regressiva. Que é uma série boa dessa? Nova série do Prime, né? O Prime tá aí especialista em fazer séries de hominho. Prime e homens, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou gostar dessa série, porque eu tenho gostado das séries de hominho do Prime Video, né? Tem Jensen Ackles, vai ser essa coisa lutando contra o terrorismo. Eu falei, porra, vou gostar muito dessa série. E assim, eles lançaram 3 episódios juntos, né? E, cara, foi muito difícil ver esses episódios, porque os personagens são muito desinteressantes, muito sem carisma. E a trama é meio, é bem confusa, assim. E eu só fui ficar, assim, minimamente interessado, sei lá, nos 5 minutos finais do 3º episódio, né? Porque eles venderam a série como sendo essa grande série de ação. Aí você tem no elenco o Milo Ventimiglia, né? Que ele morre nos primeiros 3 minutos do episódio. E a princípio você acha que ele vai ser o protagonista, né? Junto com o Jensen Ackles, mas não, ele morre. E aí você tem o Jensen Ackles como protagonista. Tem o Eric Dane aí, nosso glorioso Max Steamy também, né? E assim, vai ser uma série de 13 episódios, viado. É quase uma série de TV aberta. Só com episódios de 55 minutos. E aí, a princípio tá tendo... O personagem do Milo Ventimiglia tá investigando alguma coisa. E ele é morto. E aí a gente descobre que, na verdade, ele tava trabalhando com pessoas que estavam transportando materiais para fazer bombas atômicas, né? E aí o Maxime cria essa força-tarefa com cada um pica-grossa das suas respectivas áreas, né? Tem a moça da DEA, que é viciada em droga. Eu adoro que tem uma cena bem pouco didática, né, de apresentação de cada personagem. Exatamente. Uma roda apontando fulane é da CIA. Fulano também é da CIA e faz isso. E dando todo o serviço, né? Por que ele é bom, por que ele não é... Menimbão. Menimbão. E tem o Jensen Ackles, né? Que é esse cara da polícia que tava infiltrado lá na presídio e tal, não sei o quê. Só que ele tem... É uma grande questão, né? Que ele está com um câncer no cérebro e vai morrer. Então ele quer fazer essa last mission, né? Uhum. Da melhor maneira possível. E foi uma série muito difícil de ver, assim. Porque, assim, se eu disser pra você que é uma série muito ruim, diferente de vários procedurais, a forma de contar a história, não é. Mas é porque você tem, acho que... Pelo menos 6 ou 7 personagens que são protagonistas, né? Obviamente o Jensen Ackles é o protagonista maior. Mas você tem 6 personagens ali pra você contar essa história e conduzir essa história. E todos eles são desinteressantes num nível, né? E a trama também é meio confusa, porque até o 3º episódio, né? Que foram 150 minutos, você contando os 3 episódios. Ainda agora que começou a dar uma clareada no motivo do que porquê existe essa força-tarefa. Amigo, mas por que você viu 3 episódios? Você tá financiando isso. Aí vão fazer outra série igual a essa depois. Culpa tua. Eu só quero ver a série da Nigley. Eu quero ver a série da Nigley. Mas assim, posso fazer algum elogio a essa série? Não. Quando acaba. Quem fez o casting do elenco masculino? Eu acho que é um ponto importante a gente ressaltar. Gostei do amigo, achei ele bem. Porque assim, tem Jensen, aí aparece Milo, aí tem Max Steam, tem vários gostosos. É Jensen cara... já passou também, né, amigo? Ah, amigo, mas assim, se aparecer lá, põe a coisa, o salame lá pra você. Você não vai? Ai, não sei, gente. Acho que ele ficou tão estragado depois de The Boys. Ah, amigo, jamais que eu ia recusar um macho desse. Nunca na minha vida. Eu tô preferindo o amigo e Milo. Mas não, Milo tá saboríssimo. É porque Jensen agora passa aquela energia hétero, sabe? Porque Supernatural ele ainda flutuava. Amigo, gay já tá ultrapassado. A gente tem que começar a pegar os héteros mesmo. Os héteros. Mas é que Milo ele tem uma energia, né? Ele anda de shortinho, né? Socado. Teve o bigodinho ali, então. Socado, é muito bom. Tu nunca viu, não, Milo com short socado? Não. Ele anda de shortinho, vai achar uma foto de Milo de shortinho. Ah, é, tem vários, ele só gosta de shortinho ali, é tipo... É o Benson Boone da atuação. Eu acho que quem fez o casting desse elenco era o mesmo que tá bravo na CW, porque é muita gente parecida do núcleo lá e... Eu acho que eu ia dar só esse parabéns mesmo pra quem fez. Não soube fazer uma série, mas soube escolher um elenco masculino. Sim. E o que mais, assim, me chateia é que o criador da série... É o mesmo criador do Chicago Fire, né? Tá envolvido com Chicago PD, Chicago Med, FBI Internacional, Chicago Justice. E o cara é especialista em fazer. Em Chicago? Série, né? Séries procedurais. E aí, aqui que era o arroz com feijão pra atrair a atenção das pessoas, ele não conseguiu fazer. E mas apesar essa do série na CBS ia ser um hitão. Não, porque eu acho que não ia ser, porque tem um pequeno problema. Os personagens não são carismáticos, não são interessantes você querer acompanhar eles. Ah, mas você vai me dizer que o Magno era carismático em Blue Bloods? Ah, mas aí ele era o seu bigode, amigo. O negócio dele era o bigode. Era o bigode. Levou, exatamente. O negócio era o bicote, entendeu? Mas você tem que... Você tem que ter. Eu amo que tá cheio de referências ao set que vem aqui. Porque eu acho que o principal é que você tenha personagens que te façam querer seguir aquela trama com ele. E até agora, depois de ver 150 minutos de episódios, eu não tenho vontade de seguir com nenhum dos personagens. Mas você não acha que essa série, uns 10 anos atrás, ia ser revolucionária? Ah, ia fazer muito sucesso. Mas assim, porque a hora que ele descobre que eles são todos dispensáveis, eu falei assim, que plot twist, né, que ninguém fez 10 vezes nos últimos anos. Mas então, menina, eu assisti, eu não odiei a série, não é só por causa dos machos, claro que tem um grande... Não, amiga, eu não odiei, eu só achei isso interessante. Mas eu acho assim, que é porque também tem aquelas, a gente assiste muita coisa e é um pouco mais crítico em algumas outras coisas. Mas assim, para um público geral, eu não acho que não assistiria a série. Eu acho que é uma série que... Assim, eu vou ver o 4º episódio, né? Ai, amiga, você também se passa, né? porque no final do 3º tem o moço. Agora vem aí, né? Não, porque no 3º tem o menino lá que é o melhor amigo do Maxime, né? Aquele outro agente mais velho. Ele levou um tiro lá na troca de tiros e provavelmente pelo trailer ele vai morrer. E aí pode ser que agora dê uma engrenada na série. Agora... No pela vingança, episódio. Né? Mas, amiga, são 13, não são 10, não são 8, são 13. Meu sabe, objetivo é a conquista. Boa em 2 episódios. Uhum. É, porque se puder ser bom em um, já tá ótimo. Não, porque assim, o piloto a gente descarta um pouco, porque o piloto geralmente nunca é um grande embuste, né? É, mas quando é piloto 59 minutos também, a gente pensa que talvez, né, já deu. É, mas é porque, pra mim, o que me pegou é porque, cara, isso aqui é o arroz com feijão que a CBS faz todos os dias. Uhum. Entendeu? E esse cara tá envolvido nesse monte de série que tá aí há 14, 15 anos no ar. Não é possível, gente. Porque a questão é assim, tem série. Você sabe que eu não sou, né, um grande fã de série policial, mas tem série policial que mesmo não sendo do meu interesse de continuar, eu falo, ah, tem algo legal, assim, tipo, né? Eu acho que se eu gostasse, veria. Mas essa, ela é, pra mim, ela é genérica no máximo do máximo. Sim. E eu acho que pra mim... é uma ideia que ele tinha de 10 anos atrás, usando hoje em dia, não funciona mais, sim, né? É, não, e eu acho que ele... Sherman Paladino escrevesse uma série policial, porque... Não, e eu acho... É só ele do policial. Eu acho que, no caso, ele confiou muito que o fato dele ter o Jensen Ackles no elenco ia ser o suficiente. Que o pessoal vai falar, ah, não, Supernatural, uhul. Sendo que as pessoas gostam do Jensen Ackles sendo canastra, eles gostam de zoeira, né? Se fosse uma série tipo aquela que eu gostava, Explosivos, que era o povo em Las Vegas surtando não sei o que, com o Jensen Ackles ia ser um sucessão. Mas essa série séria de policial... E aí é isso, né? E é da Prime também, né? Então é do mesmo lugar onde tem... Tem o The Boys, que tinha ele. O povo falou, vou confiar nele. É. Não veio, né? O Supernatural não era sucesso porque, ai, olha a parte séria, Deus, não sei o que. Era zoeiro, tem muito episódio de Scooby-Doo. Eu assisti 9 temporadas aqui, não posso falar nada. E aí, eu acho que é isso. Ele achou que ia ser um grande mousse, só que os personagens não são interessantes o suficiente. Nem a história, né? É isso. Não perdi nada, então, né? Não, amiga. Se a gente pegar a pauta num todo, você não perdeu muita coisa. Gostei da pauta, mentira. Mas é por isso que agora a gente vai abrir esse momento para Menji e Leózio falarem aí de Queer Love, né? Ultimato. Queer Love. Né? Depois de Ultimato, Avengers Ultimato, veio esse, né? É, galera, vou falar pra vocês. Eu já vi algumas temporadas de Ultimatum, né? Uhum. A primeira temporada eu lembro de ter visto toda, mas eu confesso que eu fiquei um pouco de ranço das pessoas, né? E aí, depois você viu do... né? E aí agora tem essa temporada nova aí do Queer Love, né? Porque já é a segunda temporada do Queer Love, né? Você viu, era eu só vi o Queer, só. Eu via de héteros. Ah, porque você é muito hétero. Eu não conheço o universo Ultimato. Então. Ah, muito bom. É muito bom. Eu vi o primeiro da primeira temporada, né? Que a Mandy tinha falado do programa. E assim, eu fiquei. Não, mas explica primeiro o conceito, Mandy, que aí eu falo a minha impressão do primeiro da primeira temporada. O lance do Ultimato é uma coisa que pra mim não faz o menor sentido. tipo aquele outro que Sasser obrigou a gente ver dos divorciados, sabe? Aquele reality dos divorciados. Que também pra mim não faz o menor sentido. Mas o Ultimato é o seguinte, vamos dizer que nós somos um casal lésbico, tá, Zanon? Eu e você. E aí eu quero casar, exatamente. Eu quero casar e você não quer. Então eu te dou um ultimato. Cara, ou você casa comigo ou a gente vai terminar. Beleza? Mas existe sapatão que não quer casar? Existe, amigo. E as desculpas são as mais ridículas do mundo, mas existe. E aí, beleza, então a gente vai pra esse programa. Aí o que consiste o programa? Eles vão separar a gente. Não, primeiro eles vão juntar esse monte de casal que um não quer casar e o outro quer casar. E vão botar tudo no mesmo ambiente e vão falar assim, mingle, sabe? Tipo, vão conversando e tal, ver se tem alguém que te interessa. Porque no final desse encontrão, desse surubão, você vai viver com outra pessoa que você gostou. Conheço. Gente, mas é a traição legalizada? Basicamente. E eles falam assim, né? Tipo, você chega lá, chegou vocês duas, né? Você e Mandy. Aí eles falam assim, ó, Zano, você vai ter que decidir até o fim dessa experiência se você aceita. Se você não aceitar, vocês têm que terminar. Não tem como... Ai, ai, ai. Eu pensei assim, o programa vai obrigar as pessoas... O programa vai atrás de você durante anos pra saber se vocês não estão juntos. Isso. E aí vocês vão ter uma despedida emotiva, né? Ai, ai, amiga, será que eu vou conseguir? Então, ai. E aí, a partir daí, vocês vão começar a se referir uma à outra como a minha ex. Então, a Amanda vai ser sua ex e você vai começar a conversar com suas outras mulheres. Tudo falando assim, ah, você não é igual a minha ex nisso, ah, parece com a minha ex naquilo. É muito saudável a dinâmica. Não, e é assim, você obviamente vai pensar, né? Se eu sou a parte interessada em casar, eu vou atrás das mulheres que também querem casar, né? Porque vão me entender, enfim, e de repente a gente, né, clica e quem sabe... E no Megazord e alguém casa com nós. Exatamente. Mas não, as mulheres vão tudo atrás. Olha, nessa segunda temporada vai tudo atrás da mesma mulher, inclusive. É maravilhosa a notação. Mas o que eu tenho que perguntar pra vocês é se nessa versão queer também é apresentada pelo Nick Lachey e Vanessa Lachey, maior casal. Não, é pior ainda. Né? Porque eles fazem o dos héteros, né? Eles fazem o dos héteros. Sim. A apresentadora desse Feliz Reality é uma atriz que eu conheço, né? Muito de perto, que ela trabalha comigo, né? É Lucy, de Entretempos, que é Joana Garcia, Swisher. Meu Deus! Você, Léo! E aí, menina, a primeira interação de Joana Garcia com as mulheres na primeira temporada, ela chega, né? E aí uma das Tavatão vira pra ela e fala assim: tu não é queer, não, né? Aí ela: não sou. Ah, infelizmente. É. Não tô podendo, mas sou uma senhora casada. Olha aí. Melhor que vocês, né? Exatamente. Diferente de vocês que estão querendo casar ainda, eu já arrumei minha vida. E aí, e ela fica assim: eu amo muito a criatura sapatão, gente. Eu adoro, tenho até amigas, né? Me divirto muito com vocês. Mas assim, tá eu e a Amanda lá, somos um casal de mulheres. Uhum. Aí, eu quero casar... A Amanda não quer casar. Uhum. Aí ela tá lá na balada com as outras mulheres. E aí tem várias mulheres. E você, Leonardo, é uma das mulheres, Edu também é outra mulher. Uhum. Aí a Amanda passa a buceta em todo mundo. Pega várias. E aí no final ela volta com a mulher normal. Isso! Sim, aí depois eu volto pra você e falo: e aí? Vamos casar? Mudou de ideia. Depois que eu já peguei geral. E detalhe, você mora com outra mulher. É, tem todo... A experiência de casado com outra mulher. Gente, eu achei que não daria certo, ia ser uma putaria se fosse de gays, porque gay não tem... É por isso que eles só fazem de sapatão quando é queer, porque gay vai dar merda. Acho que nenhum gay vai querer casar, né? É, já não quer, né? Uhum. Pois é, mas tem uma desculpa assim, tipo, ai, porque a minha família não vai aceitar nosso casamento. A mulher veia... Mas tá no galera, pegando mulher geral. Então, mas tem umas que você vê, tipo assim, tem uma que é libanesa. Ela fala: ah, minha família nunca respeitou muito a minha orientação e tal. É a Turquenga, né? Que é a Santana, né? Que tem a camisa de libanesa. Verdade, libanesa. E aí a outra fica assim: ela tem que ir lá nessa família dela e falar: chupa você, tá assim, vocês vão respeitar, não sei o quê. Porque é sempre assim, uma 880, é uma mulher muito barraqueira. Exato. Aí tem umas assim: eu não quero o peso dessa responsabilidade. Acho até sincero, porque eu acho que no fundo, nenhuma delas quer. Né? Porque assim também são os relacionamentos horríveis todos, né? Péssimos. Tem uma que fala assim: a gente já terminou várias vezes, a gente briga todo dia, não tem um minuto de paz nessa casa, mas eu quero muito passar o resto da minha vida assim com ela. Aí você fica: mas por quê? Não sei nenhum motivo. E essa... Nessa segunda temporada tem a Martinalha. Ela passa uma lábia na galera. E no final, todo. Porque no jantar você tem que dizer, né? E aí, quem você escolhe pra poder passar esse período de matrimônio temporário? E aí todo mundo queria essa mesma mulher que me disse pra todas elas. Ah, que era a Martinalha, que pra todas elas falou assim: mesma conversinha. Com você eu senti um negócio diferente. Sim. Olha, gente. Martinalha queria casar ou não queria? Não queria. Não queria. Martinalha não queria casar. E Martinalha fica: como assim, minhas trocas são das genuínas? Sim. Como assim vocês acham que eu enganei vocês? E as vezes assim: mulher, você falou a mesma coisa pra todo mundo, que eu era especial. Lá, uhum. lá. E olha, que ódio. Mas eu amo que na primeira, porque assim, o elenco da segunda, ele tá anos-luz à frente da primeira, tanto em beleza quanto em conflitos, assim, porque na primeira temporada... Mas se tem Martinalha, você tá falando de beleza, acho que é um pouco forte. Amigo, mas na primeira, é assim, todo casal é uma desfém, né, como chamam agora as Tonhas, e uma mulher mais feminina. E aí, tem uma querida que, assim... Né, gente? Sem. Ainda bem que eu vou ser cancelado sozinho nesse podcast. Vai ter. Tem uma querida que parece o Faustão. Sim, ó. E ela fica dizendo assim: eu não me envolvo com mulher caminhoneira masculina. Né? Sim. Nunca. E eu fiquei assim: ué, mas como assim? Mas assim, ela... né? Fala, eu sou muito exigente. Eu não aguentaria ficar com uma mulher que come um bife mal passado na minha frente. Eu falei, você deveria gostar de, né? Não gosto de bater um bife. Mas é isso, é tipo assim, eu não quero casar porque eu não aguento ver um bife mal passado na minha frente com uma mulher. É cada desculpa uma pior do que a outra, viado. E tem uma que chega pra outra e fala assim, ai, eu achei que você não fazia o meu tipo porque você... usa vários acessórios, maquiagem, não sei o que, senhor. E tem um casal que parece duas jeg véia, e elas são novinhas. Eu fiquei de cara, uma que tem o cabelo tipo do pai do Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Ela tem mó cara de véia, e ela é novinha, viado. E também foi atrás da... Ah, não, foi atrás de uma outra também que é campeã de audiência. Até bonita ela. Diferente de Martinalha. Mas Martinalha, amiga, é a lábia. Porque ela só foi mulher bonita. E as mulheres tudo. Não, e bonza não, que elas ficam conversando, tipo assim, uma tá na piscina questionando a outra, e a sua aí está do outro lado te olhando. Não, eu quero entender como é que um reality show desse vai fazer o outro com a casa. Eu não sei, eu acho que desespero, né? Tipo assim, meu Deus, se eu não casar, eu vou perder minha mulher pra essa outra mulher que eu tá dando em cima dela, então eu vou casar logo. Mas aí todo mundo pode pegar todo mundo. As que querem casar. Necessariamente vai ter que fazer um casamento. Assim, você pode ter a experiência do casamento, você pode não beijar a pessoa, não fazer nada, não é obrigatório. Mas, sapatão, né? Ela se envolve muito rápido, então assim... Acabou de escolher, teve a votação lá, o barraco, né? Que todas queriam Martinalha, depois ninguém queria... Você passou um dia com a outra, se no outro dia a mina fala assim: pô, tu deixou um copo de chá do meu lado da cama, né? Caramba, ninguém nunca fez isso por mim. Eu tava com medo de você se apaixonar, mas acho que eu que sou apaixonada. Eu fiquei assim, mas. Oi? Elas querem tão pouco, né, tadinha? Muito. Os relacionamentos são muito merda. Essa é a realidade. Eu entendo quem não quer casar, porque os relacionamentos são muito merda. E é sempre um negócio assim, ai, você me escutou ontem à noite, nunca ninguém fez isso por mim. Você precisa de terapia, gata, você precisa de casamento. Mas assim, a gente viu 4 episódios, né, porque saiu a segunda parte da temporada essa semana, eu ainda não tive tempo de ver, mas está prometendo. Ah, teve uma gatinha que desistiu já, né, no segundo, eu acho, e aí a outra ficou, ai, se você não seguir seus compromissos, você jurou que ia estar aqui por mim, não sei o que. O que que tem eu pegar outra mulher? Você pegar um monte de mulher? Manda ver, fica aqui comigo. Eu fui deitada na cama com ela assim, vou te apoiar nessa decisão de ficar, né? Aí a outra foi. A outra fez que nem Etoile, né? Desistir de desistir. Isso aí. Desistir de desistir, mano. Isso aí. Mas teve umas, assim, um casal que falou: ah, não, a gente vai ficar aqui parça, né? Brother. Uhum. Porque eu amo minha mulher, eu quero minha mulher, não sei o que, não sei o que. Ah, então minha casa. Ex, né? Ai, minha ex. Ai, mas casar. Entendeu? Porque assim, eu sempre sonhei em entrar na igreja vestido de branco com a minha família. Aí minha família não vai querer, aí eu não quero casar. Gente, casa no civil, caralho. Sabe? Tipo assim, né? O negócio não é morar junto. E ainda tem isso, né, gente? E várias delas já moram juntos, no civil. Já estão casados, viado. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, morou junto, já é casado, já tem direito. É. Ah, gente, vem pro Brasil, então. Não é? Precisa casar no religioso, não, tá? Porque não pode. Pois é. Até que não pode, né? Pode. Dependendo da religião, pode, né? Ah, é? É, sei lá. Qual que pode? Não pode. Na acho que é Umbanda pode. No Espiritismo, eu não sei, assim, tipo, o Espiritismo que eu digo é Kardec style. Não sei se pode. Kardec style é muito bom. Evangélico, óbvio que não pode. Se bem que tem a galera, queer aí, né? Da evangélico queer que pode, né? A amiga tá em alta, né? Evangélico queer, viu? Porra. Eu vi várias entrevistas deles na Parada Gay, inclusive. Tô até seguindo um carinha, que é pastor de uma igreja. Então, assim, vejam, gente. É divertido, vai. Não é, tipo, a melhor coisa do mundo. É ótimo pra botar em português 1.5. Isso, e lavar a cozinha. Ai, tem ótimos trocadilhos do tipo assim. Elas estão cozinhando uma pra outra e falam assim... Como é que você gosta desse prato aqui? Mais molhado? Aí tem uma que fica fazendo uns negócios com os dedos, falando assim, ah, eu sou muito boa com os dedos. Aí fica, gente... Que baixaria. Aí tem uma que fala assim, você é passivona, starfish, né, eles falam. Você é estrela do mar? Você tem unha... você tem unha de passivona. Aí ela fala, eu não entendi como é que é unha de passivona, porque é grande? Porque a passivona não pode ter unha grande, amigo, senão vira carne piscina. Mas não pode usar a língua? Não pode usar o quê? A língua? A vida inteira tem que usar o dedo, às vezes, né? Ah, ai, amigo, gente. Assim, cansa. Vou te falar que é bem cansativo. O braço? Às vezes você desiste. O dedo não, do a pé? Língua, caralho. Não, mas não dá pra tipo, passar a língua e de repente faz um fishing, assim? Não, tá entendido, hein? Leonardo, o que você tá vendo aí? Ai, gente. Você tá chupando aí. Eu tô só pensando em opções da língua, né? No cintaralinho, não dá? Dá. Claro que dá, mas assim... É, o feijão com arroz, né? O relacionamento, pessoas que querem casar e pessoas casadas. Dedilhar, né? É, porque é prático, né? É rápido, higiênico. A vida da sapatão é tão mais fácil, né? O reflexo, né? Você pode variar o dedo, né? E você pode transar uma hora inteira e virar pro lado e dormir. É, amigo, você só lava a mão no máximo, acabou. Escovou um dente, acabou. Escovou um dente, lavou a mão, entendeu? Aí, mas assim, aí se a pessoa não gosta de bater bicho? Aí, meu irmão, aí ela procura, né? Procura outra profissão. Essa aí não tá dando lá. Mas Deus. Vejam, gente, vejam, porque é divertido. Ué, pelo menos só prestigiar a Joaninha, né? É divertido. Dá um biscoito, uma coisa pra Joaninha, né, gente? Não, e é ótimo que, tipo assim, tem uma que passa pela ex, né? Aí fala assim... Minha ex falou comigo, eu sinto que eu tô perdendo ela, e o que que eu fiz? Por que que eu me meti nisso? E esse fica assim, por quê, né? Essa é a pergunta principal, por que caralhos eu vou pegar a minha mulher e vou jogar aí, mulheres? Fiquem com ela pra ver se ela desiste de casar. É uma maluquice essa porra. E eu acho errado isso do programa, porque ele assim, ele parte do princípio que o único final possível é uma que não quer casar resolver casar. Por que que eles não falam assim, ah, vai que um de vocês que quer descobre que não quer? Sim. Tipo, podia ter essa opção. Pois é. Mas não, tem que terminar. Se uma não quer casar, ou casa, termina. Exatamente. Olha, eu não quero mais casar, mas o programa mandou terminar. Uhum. Então vou terminar e vou procurar outra mulher. Beijos. Tchau. É isso. Eu acho que é válido também. É, eu acho que a troca é muito legal. Assim, agora, falando da parte que realmente acho que é válida da série, essa troca de, tipo assim, bom, vou morar com uma pessoa desconhecida, então a única coisa que eu tenho pra fazer é conhecer essa pessoa de verdade. Então elas trocam muito experiência e tal. Saliva também, xoxota. Então, tem o papo da Pulse, né, Mindy? Qual o papo da Pulse? Que tem uma que tem uma gata. A gata fica passando assim no balcão. Ela fala, ah, tem que fazer isso com a gata, não sei o quê. Aí a outra fala, nossa, eu achei que eu que era especialista em Pulse. Do nada, gente. É isso, gente. É só piada quinta série do Sapatão. Você vê original ou você vê dublado? Eu vi, teve episódio que eu vi dublado e teve episódio que eu vi original. Porque a dublagem é muito boa. Quando eu botei original, eu estranhei. Não tem a crocância, sabe? É, a dublagem da Netflix tá dando show também. A Lachado. Ah, não sei se é IA não, mas... A IA tá arrebentando. Tirando o emprego de quem é ruim. Isso. Deixa eu aproveitar esse plot de sapatão de vocês pra fazer uma revelação. Um lembrete, né, pras pessoas, né? Para os fãs de Ling Orm, que vai sair agora uma série, né, delas, agora em julho. Onde uma é uma estrela pop e a outra é a segunda. Não conhece Lingorme, menina? Não. Gente, é a coqueluche da sapatão. É, é o maior casal coreano. É coreano? Não, tailandês. Tailandês. Eu adoro que nenhum tem certeza. Deixa eu ver. Lingorme, nacionalidade. Manda aí pra mim. Menina, é assim, a primeira, elas fizeram uma série juntas, né? É tailandesa mesmo. E uma é uma médica... E aí ela se conhece, tem um relacionamento tal, não sei o quê. E aí ela se separa depois, anos anos depois elas voltam, se reencontram, e aí a nova Coqueluche da Sapatão, né? É, e aí... agora vai sair uma série com as mesmas atrizes que há boatos, né? Namoram. Que namoram na vida real. Ah, é fake isso, né? E aí... é tipo o Diana Grohl e Léa Michelle. É. Porra, entendi. E aí vai sair agora. Tinha uma época que meu Blue Sky era só Lindorme. E agora vai sair a coisa, vai ser Only You, que chama, acho que é a série. Only Você You. Vai assistir Leonardo comigo. Mas, ela... primeira. Mas elas vão ser sapatão? Vai ser sapatão de novo. Uma, tá. É... uma é uma estrela pop e a outra é a segurança dessa estrela pop. É Boy Love. É, ah, tipo Whitney Houston e a sapatão dela. É tipo o guarda-costas sapatão. Amo. Adoro. Aí eu amo o Brasil. Se tiver dublado, eu assisto, amigo. Não tem dublado. É tudo legendado em português pelas fãs, pelo que eu... pela sapatão. Assim. Pela sapatão. É, pela sapatão. Que vão Gabi. Lá e enaltecem. Gabi, você representa a força da mulher sapatão. E as mulheres são belíssimas, as duas. A Isa não, tava vendo aqui, agora, né, que hoje aparentemente teve um bafafá no site X, né, das pessoas tentando cancelar a nova doutora Deolane, Daniela, do Masterchef, né. Eita, por quê? É, na verdade começou com os participantes eliminados, né, principalmente aquele careca, Ricard, que era ruim pra porra, né. Ah, qual deles não é ruim, né, mas tudo bem. Ah. Exato. Falando assim, ai, vocês ficam aí... fazendo queridinha de ex, mas não sabe. Gente que tá chupando um canudo aí, que tá, né? E aí fica falando que... falando que vocês ficam aí com as queridinhas de vocês, mas não sabem como era na gravação, que feria não sei quantos direitos humanos e pereréu, nananã. E aí... Edu, vou te fazer uma pergunta. Você vai conviver com ela? Nem um pouco. Então eu não tô ligando, então eu vou continuar torcendo pra diva. Aí, eu... direitos humanos pra humanos direitos. Eu... até porque direitos humanos na cozinha não precisa, né? Que... e outra, a mulher é a única que sabe cozinhar naquela porra daquele lugar, os outros é tudo ruim. É, e porque dessa que eles estão falando que o amadores, e é amadores mesmo, porque são péssimos todos. Amigo, eu acho que é a pior. É, eu acho que tava falando, é a pior temporada que já teve desse Masterchef. É, ano passado já foi puxado, mas esse ano foi pior. Eu não sei se ano passado chegou a ser pior, mas assim. A sorte que tinha a Georgia, que cozinhava bem, né? Georgia cozinhava bem. Quem ganhou? Foi a Georgia que ganhou? Foi a Georgia, é. Inclusive, estão acusando aquela otária da Sofia de querer forçar a ser a Georgia da temporada, né? Aham, mas não tem carisma, né? Nenhum. E o nosso Next Level Chef Brasil? Qual que é? Dia 15, estreia. Desse mês? Desse mês. Eu junto amo! Com o Lindorm. Dia 15, chefe de alto nível. Vai ser de dia ou de noite? De noite. Vai ser na Globo? Óbvio, né? Na Globo, tá até na quinta. History is made at night, né? É o quê, dia da semana? Terça e quinta. Quinta, então vamos ter que gravar quarta-feira. Ah, não vem com essa história, não. O novo Big Brother. É isso, eu tiro férias quando esse programa estiver passando. Não, a gente vai ver na sexta, episódio de quinta. Na sexta. Uhum. Eu vou ir no Masterchef, eu não assisto Masterchef no dia. Eu assisto depois no YouTube, na velocidade 1.5. Amiga, eu ainda tô vendo Masterchef no domingo, na terça-feira. Terça? É. Ai, não. Demora muito. Demora muito. É, demora muito, muito grande, por isso que eu vejo no 1.5, eu vejo metade do tempo. É grande pra caber aqui, né? Uhum. E aí, menino, tá essa barra aí, os recalcados ficaram lá tentando cancelar a Daniela, né? Só porque todo mundo já pegou, adotou ela e Glorinha, né? As maiorais. E elas são totalmente diferentes, porque Glorinha é uma querida, né? Exato! Né, gente? Professora de inglês, mandarim, coreano, tudo de bom. E fala português perfeitamente, não precisa nem de legenda, maravilhosa. Band Lingorme, né? E Daniela, que é a nossa doutora Deolane, né? Que ela que tem um povo que ela parece Angela Bismarck. Sim, ela é carioca e advogada, né? Eu amo. Vou mostrar aqui a foto pra Leoz. Nacionalidade advogada. Eu amo. Carioca e advogada, diva. Ah, ela tem cara de Ben Deolane mesmo. Aí a pessoa falando assim, ai, vocês estão dando aí apoio a bolsonarista. Mas gente, assim, a culpa é deles mesmo que fica atacando a mulher o tempo inteiro. Sim. E eles mesmo estão fazendo ela ser famosa. Exato, ela tá quieta na dela, jogando o jogo dela. Eu gosto da bichinha, da bichinha jovem. Eu não odeio, não. É, o cabeludinho? É, não tenho nada contra. Menino, por falar em bolsonarista, você viu a bomba? Que bomba? Sara Andrade se revelou de direita. Ah, ela falou que é de direita, mas ela falou que não é Bolsonaro. É, não, por causa da economia, né? É, falou que não é Bolsonaro. A direita fez muito pela economia no Brasil. Quando a direita estava no poder. Que bom que como fosse um choque, né, para as pessoas. Não, e só atrasado, né? Porque o bebê dela foi o 21 e a gente já, ó. Todo mundo sempre soube, né? Exato. Eu amo muito, né? E aí esse plot, né? Então, o que a gente pode dizer é a nossa mãe, Glorinha, né? Eu adorei esse bloco de amenidades, tudo nada no meio. Não, que já foi de sapato. Não, é pauta Masterchef. Entendi. É o bloco reality. É o bloco reality, entendeu? É tudo uma coesão, né? Exato, né? A maior de todas aqui, né? Grande Glorinha, campeã. Ah, já que tô falando de reality, vou falar de um grupo que foi formado num reality que tá em sucesso, né? Com Gabriela, a música hit, KCI. Escutem. Ai, eu amo. Gente, virou aleatoriedade agora. Agora o que ele tá falando. Eu vou falar, é um grupo que foi formado, é tipo assim, um grupo global. Tipo na United, só que bom. Uhum. Só que só com meninas. E aí tem uma da Índia, ela não é tudo americana, mas elas têm a descendência, né? Uma indiana, uma é latina, mas não lembro qual país latino que ela é. Aí tem a asiática, e tem várias etnias. E aí, muito bom as músicas. E aí tá irritando aí. Só tá perdendo pra quem? Pra o meu filme do K-pop, que tá em primeiro no Spotify. Olha aí. Vocês me criticaram? Vocês me cancelaram no momento que estavam explicando o filme? Eu adoro que ele falou que não ia ser cancelado hoje. Ah, tem uma latina, não sei de onde não, mas é latina. É, eu sou latino também, não sei de onde que é as outras são, posso falar, tem local de fala. Isso, vou até pegar um refrigerante depois. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que o boqueteiro trabalha de joelho. Achei que você ia falar. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que eu já estava no chão. Minha Bruna Luiz que fala muito isso. Eu amo. É, sim. Inclusive, eu vou ir agora, daqui no final do mês, vou assistir coisa dela. Tá cancelada, não tá, não, né? Não, a Bruna Luiz é incancelável. E menina, estreou o negócio dela lá nos comediantes? Ah, esse domingo agora. Hoje, no caso. Agora, esse domingo agora vai estrear. Infelizmente vai ser um fracasso, né, gente? Não por causa da Bruna Luiz, mas. É porque, né? Na TV, na Globo. Esse tipo de humor na TV aberta não funciona. É. Ah, mas vai ser na Globo? Vai ser na Globo. Gente. É. Ela, Maurício Meirelles, Thiago Ventura e o outro menino lá do cabelo arrepiado. Podia botar a Bruna Braga, né? Comedy Queen. Não, Bruna Braga tá nas Drake. Drake. Menino, você viu que Bruna Braga... Ai, gente. A gente não comentou as juradas, né? Que apareceram na promo de Drag Race. Ah, é. Blogueirinha. Raia. Biela, né? Que falaram que o Lip 5 vai ser da Gaga. Provoke Society, né? Blogueirinha foi de Chaperone, diva. E drags brasileiras do mundo. Ai, gente, só Cláudia Raia, né? Em resumo. Ah, gente, eu amei que eles chamaram todas as drags que participaram. Na verdade, tá faltando uma, né? Tá faltando a da Holanda, que mas era. Cláudia Raia é drag, né? É. Nossa, né? Ele é a detox, né? Olha aí. Não, as drags eu acho de menos. Eu achei um pouco chamar todo o elenco da Dia TV, né? É, é o que o orçamento pagava, né? É, amigo, eles queriam chamar a Globo, né? O SBT. Mas assim, eles não mostram todas. Eu acho que vai ter mais alguém ali, que vai... mas assim, famoso mesmo, eles deveriam ter passado já. É porque já mostrou umas 7, pelo menos. É. Mas é porque a Dia TV também vende as pessoas por pacote, né? Tipo, não tem opção de você levar uma. Levou blogueirinha, tem que levar a Biela, né? Porra. Exatamente, tem essas vendas casadas aí que ela faz. Essa venda casada foda. Eu preferia vovó Lorelai e Nathalie Neri, que são jurados reais, do que blogueirinha. Sempre. Não, eu acho que blogueirinha tem um apelo, então acho que tem que ter, né? Se bem que na Corrida das Blogueiras ela não foi uma jurada ruim. É, foi menos pior, amigo, mas ainda não. Eu acho que tinha um lip sync de Tô com Vergonha. Porra, vergonha. Aí é o esculacho total. Aí seria incrível, gente. Eu pensei um lip sync de blogueirinha feia, ia ser tudo na minha vida. Aí vamos ver lá que os links sempre lip sync vai ser só música de dread. De ai, amiga, mas eu vi a metade das músicas é tudo da RuPaul. Ah, que RuPaul. Podia mas... ter blogueirinha no Snatch Game. Pô, mas geralmente quando fazem no Snatch Game alguma comediante nunca fica com graça, né? Ih. Amigo, teve um Snatch Game brasileiro, né? Não, tô falando do tech. Mundo, né? Não tô falando desse, né? Oh, mas o Snatch Game, na verdade, sempre tem um ou dois que são realmente engraçados, né? O resto é meio merda. Meu merda. Sério. E a semana que vem, né, gente? Tô ansioso. Semana que vem! Ah, é? Vamos falar, vamos falar. Ih, vamos falar de Next Level Chef, vamos falar de... Vai ser um programa de realities, né? Drag Race. Drag Race. E de All Stars com o Ginger Mind ganhando. Que? E Ultimato Queer Love final, né? Season final. Season final, não, episódio final. Ai, vai ter Lingorn também, que... Do nada. Ah, mas tem o França All Stars também, que estreia dia 10. Frango? O França. Frango All Stars. Inclusive, a vencedora do França vai ser uma das juradas. Ai, amigo, vou te falar que eu adoro a apresentadora do França. Acho essa competidora super boa, mas não consigo ver porque é em francês, né? Mas a tem segunda temporada de tem França boa, é né? Muito boa. Mas é boa porque por causa de Kiona, né? Porque ela é tudo na minha vida, mas é isso. É, assim, não é Espanha, que é muito horrível, mas eu tenho problema com o idioma também. Ih, vou castigar minha irmã. E os lip sync de França continuam com aquele problema de passar mudo no WoW? Ah, é, né? Lembra que tinha isso? Eles colocavam uma música aleatória? Tinha... Eles falavam, não podemos passar a música mundialmente, então fiquem com essa outra. Aí eles colocavam as bag dublando a música que tinha lá, mas assim, não passava, era uma outra música em cima só pra... Ai, gente, que horrível isso. Parece o vídeo... direitos. Parece vídeo do Gongada Drag, né? Que não pode saber. Que não deve tem ser por isso que botaram nada. Só a RuPaul, né, no Brasil. É, no Brasil. Assim, eu acho que tem o que eu amo o mais diferente tem um Fat Family lá nos lip sync. Olha aí. Maravilhoso. Tudo ruim. Complicated, né? Isso que Greg falou que era que fez a seleção dessa vez, né? É, deram pra ela 20 músicas da RuPaul pra ela escolher 10. Exato. Mas eu acho que tem umas duas da Greg também. Aí, então deram 20 músicas da RuPaul pra ela escolher 8 e deu duas dela. Olha aí. E vai vir aí o lanceamento, né? O lanceamento eu amo muito. Você sabe desse vlog, sabe? Não. Que tem um vídeo que a Greg fez no Instagram que ela fala assim: o lanceamento do Drag Race, não sei o que, ela segue aí todo mundo comentando. O lanceamento do ano, amo esse lanceamento. Que delícia, cara. Ai, gente, a dicção da Greg é muito ruim, viu? Parabéns pra vocês que que absurdo. A pobre. Mas eu tô sendo pra ela ser melhor agora. É fazer o quê, né? Ela preferiu gastar o dinheiro em plásticas. Na boca, né? Exato. Do gente, eu nunca vou esquecer daquele host que falam na boca dela. Quem que fala? Acho que é a Shannon. Foi. Que a Miranda assim, também fala. Fala assim, não sei o que foi fazer obra, botou o reboco todo nessa boca. E a Greg faz, ah? A Miranda também falou também, maravilhoso. Ai, ai, gente. Mas seguindo aqui no humor, então... Vamos falar de comédia de ação, né? Porque vimos aí, pelo menos eu e o Leózio vimos aí, Ladrões, né? A Tiara de Santa Agueda. Série que já tá disponível no Disney Plus pra gente, mas que pra quem tem Hulu só vai estrear na metade do mês, né? Com o nome de Suspicious Mind, né? Lá na gringa. Não entendi. Que? Quem tem Disney Plus já tá liberado, quem tem Hulu não tá? Isso? É, não. É porque ela estreou no Brasil primeiro. No Hulu vai estrear depois. Por quê? Porque ela é série latina, né? E aí eles não se importam com coisa de latina. Entendi. Faz sentido. É basicamente isso. Ai, ai. Mas essa foi uma grata surpresa pra mim, hein? Tenho que dizer. Né? Eu só consegui ver um episódio, porque né, só vi na terça-feira. Ah, eu vi tudo. Mentira, só vi dois. Só consegui ver um episódio, mas fiquei, diferente de todas as outras séries que a gente falou até agora, fiquei cativado a assistir mais episódios. Porque gostei muito dos dois protagonistas. Achei eles ótimos, assim, com a química muito boa. Rui, né? E Vani, né? Rui e Vani, exatamente. Conta pra gente, Leoz, do que se trata, ladrões. Conta, deixa eu só botar minha liguinha no aparelho aqui de volta um segundo. Adoro! Vai rolando aí. Né, porque essa sériezinha aí, espanhola, mexicana, sei. Não, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Bota todo mundo no mesmo saco. É espanhola ou mexicana? É latina. É espanhola. É espanhola, então não é latina. É latina, só não sabe de qual país também. Qual é? É espanhol. Eu amo. Pô, deixa eu tirar uma dúvida de vocês sobre um assunto de ser latino. Estava eu jogando. Como que é o jogo? É aquele que você põe o negócio na testa, a celebridade? Aí um amigo nosso, Medinho Henrique, tava com o papelzinho Chaves. E aí ele perguntou, sou o personagem, sou não sei o que, sou blá blá. Aí, tá, beleza. Aí ele falou assim, sou norte-americano? Aí todo mundo, não. Aí eu falei, sim. Hã? Porque ele é mexicano, né? Ah, tá. Não, mas aí é América Central, não? Não, América do México, Norte. Não, América do Norte. É América do Norte, ah, então. Aí fica todo mundo, não, não é. Você fala, ah, gente, aí não pode. Aí tem que ser verdadeiro. Aí vocês estão sendo burras, né? Eu falei, você pergunta, é estadunidense? Aí era uma coisa, mas norte-americano ele é. Se o X-Spirit estivesse lá com o Meg, ele ia dizer que era. Meg é um nome norte-americano, sim. Quis, né? Mas se voltou na série, né? Essa série latina aí, norte-americana. Menino, Ladrones, né? É, Agueda de Santa Agnes, que Tiara de Santa Agueda, mostra aí como Amber e Rui se conheceram em seus roubos, né? Amber é uma ladra profissional, assassina natural. E Rui, um homem que vivia meio que rivalzinho dela nas missões, assim, né? E aí, a tal qual o senhor e a senhora Smith, que Rui e Amber se envolveram durante um vulevu do roubo. Vulevu. E aí a gente acompanha, a gente vê a série em várias timelines, né, Tassi? Amber já pós-casamento com o Rui, né, contando o que aconteceu. Então ele se amando no quarto de hotel e não sei o que, ele falando, vamos roubar juntos a tiara de Santa Agueda. Que é Santa Agnes, né, na verdade. É, não, no caso ali de Las Vegas, eles vão roubar outras joias. É, não, eles estão roubando outras coisas, mas ele fala, no futuro gostaria ele muito. Ele fala que possível. O sonho dele era roubar a tiara de Santa Águeda. Era o sonho e aí ele dele. Fala, ai, garota, essa tiara é o maior problema, é o meu sonho. E aí eles, né, foram seguindo esse amor, essas missões e tal. E aí Amber conta pra gente de forma muito trágica que um belo dia Rui foi deixado para morrer em sua frente, no quarto de hotel, porque entrou uma galera muito do mal e tal, né, ameaçou ele. E aí ela teve que fazer uma escolha pela sua sobrevivência. E agora ela tá aí viúva, né, na missão de sua vida, que é justamente ela estar infiltrada num casamento de uma família riquíssima, né, mentirosos, como babá do menino, filho da galera. Tem 20 anos. Exato, eu não entendi esse menino assim, né, praticamente o remite dessa série. E aí ela vai contando todo o seu plano pra chegar nessa tiara, que é protegida por não sei quantos seguranças suíços, e tem que botar não sei quantos códigos, passar sangue num negócio, num sensor do elevador, uma loucura. E aí ela tá nesse lugar, e é bem interessante, assim, eu acho que o segundo, principalmente, ele vai mostrando mais dessa família, né, as Leilas dos latinos, que é uma galera meio dodóizinha, assim, mas você vai vendo que tem uns segredos, uns negócios. E aí Amber tá ali infiltrada no meio só, né, com foco na tiara, porém, tendo que aguentar essa galera rica. Foca na tiara. E aí, quando Amber tá conseguindo chegar no lugar que ela precisa, né, que ela conta todo o seu plano megalomaníaco, vem uma alerta de tsunami pra ilha que eles estão fazendo um casamento. E aí Amber fala assim, qual a probabilidade de vir um tsunami no dia que eu tô roubando a tiara? Tô achando que tem alguma coisa errada aí, menino. E aí tem umas cenas no meio do episódio, né, que o menino tá, Amber, me ajuda aqui com o meu computador, o garoto adulto, né. Exato. E aí, Amber, ah, garoto, não posso agora. Chega um cara e fala assim, vem cá que eu te ajudo, vem pegar no meu bolsinho, você não vê quem é. E aí tem a grande surpresa que ninguém esperou, né? O mundo ficou chocado que Ru estava vivo. Meu e, gente, Deus. Ru é um gostoso. Olha, tô vendo. Que homem. Ele é. Procura o Ru Shusters aí pra mandar ver, Sass. Ele é mesmo. E aí o primeiro episódio, né, tem esse embate que Ru conta pra Amber que ele sobreviveu. E aí ele fica, ah, você me traiu, vagabundo, não sei o quê. E aí eles estão lá dentro da sala da Tiara, né? O tsunami vindo, só que não, porque era mentira. E aí dispara os alarmes tudo, né, do complexo. E Amber acabou de dar um beijo envenenado em Rui, né? Que ela fala assim, ai, queria te beijar uma última vez. E aí quando você vê, ela passou cloroquina nos lábios, Rui cai todos estrebuchando. E aí acaba o episódio com a segurança toda da ilha vindo na direção dela. Ela fala, né, que o pai lá da família, o velho desanou, né, de mentirosos. Tá vindo com toda a sua equipe. E ela tá lá com o Rui desmaiado e precisa se livrar. Nossa, que isso, hein? Nossa senhora. Meu Deus. Dá até vontade de lavar roupa agora. Se eu fosse a Vanir, não ia ter 5 minutos. Ai, ai, eu amo. E ele é muito canalhão, gente. O ator é muito bom. Sim. Eu não entendi, Sassi. Eu nem quis ir atrás, porque eu tava achando tão maravilhoso. Essa série é americana, sei lá o que, mas é em inglês? Não. Então eu tava com a dublagem em inglês. Você tava com a dublagem em inglês, exatamente. Viado, porque é uma dublagem maravilhosa, porque eles têm sotaque. Tava com a dublagem em inglês e eu botei a dublagem em português. É, eu pensei em ir ver se tinha ela em espanhol e tal, original, mas a Disney Plus não fala, né, qual é o idioma original, ela só tá lá, marcada em inglês. Eu falei, ah, tá aqui em inglês, vou ver em inglês, tá maravilhoso. E não parecia dublagem, sabe? É bem natural. É, tava bem boa a dublagem dessa série em inglês. Mas aí eu acabei botando em português. E ela fala assim, mas... I was in love with Rui. Eu amo, ó. Aí eu resolvi botar em português mesmo, pra assistir. E aí, menina, assim, eu vi o segundo, né? Uhum. No segundo ela apresenta, porque ela vai sempre apresentando um personagem mais mega evil que o outro. No segundo ela fala assim, o véio não é nada perto da chefe de segurança dele. E aparece uma chefe de segurança, sabe, tá tão beres, maravilhosa. Martinalha. E aí ela consegue, né, escapar de lá, acorda a Rui e tal. E aí Rui fala, pô, nossa chance de levar a Tiara agora. Ele fala, não vai levar a Tiara agora. E aí, deixa aí que daqui a pouco, né, a gente tenta. E aí Amber reúne todo um time de funcionários frustrados, né? Tipo a galera de sereias, que era que odiava a menina, a Ranira. Aham. Uhum. E aí eles fazem um time de ladrões, né? Rui, Amber e o povo todo. A cozinheira, todo mundo tá lá. E aí eles estão nos planos da Tiara e tal. E estão enrolando essa mulher e a chefe de segurança. E enquanto isso, Amber fica jogando shade pra Rui. No meio da... Porque, tipo assim, tá a família rica na praia fazendo a massagem. Aí tem a menina riquinha que fica falando pra massagista assim. Baixe mais forte, garota. Eu quero sentir dor. O que você tá fazendo aí? Daqui a pouco, viado, a massagista dá um sossego ali nessa menina. Essa menina desmaia. É, que ele sentia dor, mas não vai sentir nada. Exato, e aí você descobre também que também massagista era ladrona. Não tô sentindo nada. E aí o Rui começa a servir bebida pra eles, né? Finge que é o garçom lá, que foi trabalhar no casamento. Aí a Amber fica falando assim... Porque todo homem mente, né? Vocês sabem, você mente, garçom? Qual é o seu segredo? E aí o Rui fica assim, sem querer, né, se revelar. E aí eles ficam lá se provocando na frente dos ricaços, é maravilhoso. Tudo. Esse eu vou terminar de assistir, né? São só 6 episódios. E eu gostei muito da dinâmica deles dois, assim. Achei muito gostosa de ver. Uhum. Personagens que cativam é completamente diferente. É. Você vê, diferente do Countdown, essa série também não faz o meu estilo, mas eu enxerguei as qualidades dela, porque olha realmente é uma história que vale a pena. Não sei se sigo inteira, mas gostei bastante. Olha aí. Talvez quando todas as séries acabarem. E os episódios são 40 minutos mesmo, então achei um Sim, importante. Achei um hit aí já. E em inglês, né? Podemos falar em português, mas prefiro falar em inglês. Exatamente. Ai, ai. Mas falando em América do Norte, né? Vamos falar aí do maior sucesso da empresa, né? De uma empresa norte-americana, né? Que é Round 6, né? Olha aí! Ah, eu vou fumar. É. Encerrou aí sua trajetória de 3 temporadas, numa temporada que tá tendo controvérsias aí na internet, né? Muita gente não gostou do final. Ah, segundo o grupo do Logado, todo mundo odiou o final, ninguém gostou, né? Só a gente, foi isso. Exatamente. E a gente tinha tido a segunda temporada no final do ano passado, né? Foi no Réveillon. Tanto que eu e a Amanda vimos a série quando a gente tava viajando. E a segunda temporada deixou a gente com um gosto estranho na boca, porque os episódios são muito longos, as coisas demoram muito a acontecer. E foi até uma coisa que a Amanda, nas nossas conversas, falou mais uma vez, da demora das coisas realmente acontecerem. Mas na segunda metade da temporada ali, ela dá uma melhorada, dá uma engrenada. Principalmente com a rebelião, né? Quando o Ji-hun resolve assumir que é o Tordo. E aí a gente dá uma engrenada. E quando a gente vem pra essa última temporada, que são só 6 episódios, você pensa assim, cara, agora realmente as coisas vão acontecer de forma frenética, tudo vai acontecer. E eu, antes da gente entrar nos detalhes, né, do conteúdo, pra mim foi uma temporada satisfatória. Não foi uma temporada que me irritou. Talvez porque, até então, eu tava torcendo pra muitas pessoas, né? Tava torcendo pra véia Bolsonaro, pra trans e pra grávida, né? Falei, gente, preciso protegê-las com minha vida. E eu acho que, assim, dentro do jogo, as coisas acontecem de forma mais legal. O que pega muito é a mesma coisa que já tinha problema desde a primeira temporada, que é o plot policial, que não faz o menor sentido. E que ele vai do nada pro lugar nenhum nessas 2 temporadas. Entendeu? Ah, eu também, assim, fiquei bem chateada com isso, porque era aquele momento, assim, que eu ia, sei lá, pegar uma água, ir no banheiro, porque, cara, é o que você falou, tipo, se ainda tivesse um propósito no final, mas não serviu pra porra nenhuma. Tipo, não era interessante, não tinha propósito, eu ainda esperava, assim, que no final eles fossem amarrar alguma coisa, mas, assim, não deu em nada. Foi só uma chatice sem fim para episódios que já eram longos, né? E tem aquela pausa. Os coreanos fizeram a pausa japonesa, né? Dos desenhos. Sim. O cara vai dar um golpe, ele tem toda uma conversa, lembra da infância, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o final do golpe não chega. É a mesma coisa, tipo, vai fazer uma votação. Ao invés de a gente, né, ter aquela passagem de tempo, reloginho e, né, e vambora, não. Tem que mostrar as pessoas caminhando lentamente até a porra da votação e votando numa tensão pra nada. Eu não gosto desse tipo desse jeito de contar a história. Mas eu concordo com você, que pra mim foi bem satisfatório, assim, apesar de eu também estar torcendo para essas pessoas e de ter sofrido muito com a morte de todas elas. Eu achei justo, assim, o final, né, toda essa rima poética da jogadora inocente ganhar o jogo, né? O jogo, é. Isso foi muito legal. E a coragem de matar o principal. Acho que isso também é uma coisa que eu gostei, assim, no final. É, porque o Ji-hun, né, ele fica naquele estado ali meio, meio catatônico, né, meio tipo assim, cara, tentei aqui resolver, tentei fazer a rebelião, não adiantou, se fudemos, e ele fica meio passivo, né, em boa parte dessa temporada, ele fica bem passivo. A sorte é que a gente tem os outros personagens que vão guiando a gente. E pra mim, o segundo episódio é um episódio muito, muito tenso, que eu gostei bastante dos jogos dessa reta final, eu gostei bastante dos jogos, eu tinha os jogos criativos. Né? Já tinha tido o do Carrossel na temporada passada, que era bem legal também. E eu gostei muito porque, tipo, umas bobeiras, assim, como sempre foi em Round 6, tipo, o jogo de agora é pique-esconde. Só que o pique-esconde é, vocês se escondem, tentam sair, e os outros que estão procurando vão vir com facas pra matar vocês, é isso. Olha aí. É apenas na alma, uma, né? Delícia, né? Eu acho o problema que o povo reclamou dessa temporada é que na temporada passada quase não morreu ninguém. E aí nessa eles tiveram que matar todo mundo. Sim. E aí, porque eu acabei vendo a segunda e a terceira temporada como uma temporada só. Sim, tu acha assim, muita gente. Sim, porque é o mesmo jogo, né? Sim. Então, assim, foi aquilo, né? O criador nunca. Depois eu fiquei sabendo, né? Que o criador nunca queria fazer uma segunda temporada. Pra ele, a primeira temporada não, pra mim. Ele só queria fazer a primeira. É. E aí a Netflix foi com um caminhão da Brinks atrás dele. E aí não pode assim. Por que não, né? Mas assim, faz uma segunda, mas ele teve que fazer a segunda em duas temporadas. Esse foi o problema, né? Porque. Ele falou, por que não, né, amiga? Vou fazer aí, vou aceitar. Porque, gente, se estão oferecendo dinheiro pra você, você aceita. Ah, lógico, né, filho? Mas e ele aceitou. Ele aceitou, entendeu? Eu acho até que eles demoraram até a sacada do tipo assim, que esses jogos poderiam acontecer em várias partes do mundo e isso renderia várias temporadas, vários lugares. Mas do mundo. Eu acho assim que o problema é que assim, dessa história, o problema pra mim, o principal problema é, falei problema 15 vezes já, não finalizar a história. Que assim, por mais que teve o sacrifício do protagonista, que eu acho que não tinha pra onde correr, ele deixa um gancho pra história do protagonista continuar. Uhum. Porque pra mim... Viado, o desespero que me deu quando o pai da bebê cai e ninguém tinha apertado aquela porra daquele botão do meio. Eu já imaginei que ia acontecer aquilo. Na hora que eles não apertaram o botão, ele morre, eu falei, ele vai se matar e a menina vai ficar viva. Falei, cara, que inferno. E depois tem o... Não sei se vocês viram o mini-doc que tem depois do último episódio. Não. Eu vi que tinha, mas não assisti, não. Tem um mini-doc de 20 minutos do Ji-hoon, o mestre e o criador da série foi conversando, né? Uhum. E aí ele fala que ele tinha pensado em dois finais pro Ji-hoon, né? Num, ele ganharia o jogo de novo, e aí ele iria encontrar a filha em Los Angeles... E o outro era esse final que foi o que rolou, né? Dele se sacrificar por um bem maior, né? Que inclusive eu também pensei que a soldadinha lá que salvou o menino, que ela fosse ficar com a bebê quando ela ficou olhando lá a bebê esse... sozinha. Eu achei que ela ia ficar com ela pra substituir a filha dela que morreu. O plot de quem ficou com o bebê eu achei ridículo, porque aquele povo não fez bosta nenhuma, aquele policial, não serviu pra merda nenhuma aquele plot, pra que foi mexer no celular. E aí, no final, ele ainda fica com a criança e com o dinheirão dela. Sim, vai ser o tutor, né? A criança ganhou o jogo sozinha. Sozinha, cara. Pois é, eu acho que duas coisas que eu esperava que acontecesse. Uma não aconteceu, mas a outra aconteceu, que foi a morte do Ji-hoon. Mas eu queria que ele tivesse um arco de fiz merda, sacou? Ele tivesse matado alguém. Num jogo, enfim, ou pra proteger a criança mesmo. E não saísse como tipo o baluarte da moral e do. Entendeu? Acho que ele tinha que ser humano também. Tinha que ser mais humanizado. Bicho. Então, eu consigo até extrair disso do que ele fez. Porque assim, ele ter morrido pra salvar a menina é muito aquilo. Porque ele não salvou nem a filha dele, né? Na verdade, né? Porque ele cagou pra filha dele, né? Porque ele teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos cagar a filha dele e falou assim: ah, não, vou lá acabar com esses jogos aí de novo agora. Então, já sei tudo, já craqueei, hackeei, então é isso. E eu acho que tem um problema de ter essas duas temporadas, não ter uma coisa, uma história, outra história no meio do Ji-hoon, porque ele assim, ele terminou o jogo, ficou revoltado e falou: ah, vou lá, vou revolucionar e vou acabar com o jogo. Era muito mais fácil ele ter ficado louco, ele querendo ganhar o jogo, ele indo lá pra pegar mais dinheiro, e no meio disso ele perceber, falou, caralho, por que eu tô fazendo isso pela segunda vez? E aí sim, a história da filha dele querer acabar com o jogo, porque assim, ficou ali, o povo indo na ilha, ele tentando acabar com o jogo, e no final não deu em nada. Eu achava que, quando acabou a primeira temporada, eu achava que ele ia ser a parte fora da ilha, né? Que ele ia ficar tentando voltar por meios, né, com... We have to go back, né? Exatamente. E usando o dinheiro dele pra poder voltar, encontrar a ilha e voltar pra destruir tudo. Não como jogador, pra cavalo de Troia. E eu acho que renderia muito mais se ele tivesse feito isso... ficar do lado de fora, esse plot escroto dos caras perdidos no mar, tentando encontrar a porra da ilha. Porra, 6 episódios eles no mar, gente. Não, não, gente, não acha nada. E aí é uma matação, o povo morre. E aparece um povo lá e fala, gente, mas quem são essas pessoas? Muito chato. Eu gostei muito do arco da menina, Ah, sim, que é que tava lá dentro, né? Que era... Isso, é que tava lá dentro. Esse aí, pra mim, foi um dos melhores, assim. Mas assim, também não tem muito sentido no final, né? Se você for parar pra ver, ela só teve o arquinho dela e não... Se tirasse a história dela, não influenciaria em nada na história dela. Não, e super confuso, né? Porque aparentemente ela abandonou a filha. Aí lá no relatório, nas fichas, tudo tá dizendo que a filha dela morreu. Aí o detetive fala assim, então, menina, acho que tua filha tá na China, hein? Aí ela vai partir pra China e faz... Gente, a menina morreu ou não morreu, essa criança? Então, o lance é, acho que vai... Esse plot vai continuar, né? Se realmente a série for continuar, sei lá... De alguma forma, um spin-off ou whatever. Mas eu acho que a parte dela, toda a parte emocional, de ação, tudo que ela fez pra salvar o cara, eu acho que tudo isso foi muito legal, assim. Eu curti muito esse arco. Mais até às vezes do que até o próprio jogo em si. Como eu falei pra vocês, tive muita dificuldade nesses vai, não vai, vambora, vamos fazer, e nada acontecia. Eu acho que o jogo era mais interessante do que ficar passando essas outras coisas que... E pra mim ainda tem um problema também, que assim, na primeira temporada, a gente tem alguns personagens ao longo do jogo que vão se definindo como os antagonistas dos nossos mocinhos. Uhum. Nessa segunda e terceira temporada... Eu achei que aquele lá do cabelo roxo seria um desses antagonistas, a gente que ia ficar perturbando o juízo até o final. Mataram ele, beleza. Amém. E aí eles desenvolvem, nessa segunda metade, uns avulsos que, tipo, foda-se. Tirando aquele velho sem, que era um insuportável do caralho. Sim. Nossa, aquele cara. Aquele velho, eu não aguentava aquele velho. E o filho da mãe também, que graças a Deus ele morreu rápido, porque eu nem ia aguentar 5 episódios daquele cara chato, inferno. Velho, todos os outros lá que foram o top 6, né, junto com o Ji-hoon. Foda-se. Né? Tipo, caralho, foda-se, quem são essas pessoas? Pra que elas, qual o desenvolvimento que elas tiveram? Nenhum, entendeu? Aí depois queria que eu ficasse com pena do cara que tava sendo espancado. Eu queria. Foda-se. Se eu pudesse, eu batia nele também. Exatamente. Mas eu acho que esse foi o problema de não ter matado tanta gente na segunda temporada. Que eles ficaram jogaram tudo. Porque assim, poderia ter desenvolvido, além do Thanos lá, que é o protagonista, desenvolver mais alguém lá, acabar ali e continuar aqui. Tanto que tinham que matar algum dos mocinhos nessa temporada. Quem foi começar a morrer, tipo, morrer de forma idiota. Tipo, a menina, a grávida. Morrer. Ela se matou. Ela nem tentou jogar. Aliás, temos que dizer que a grávida estava sem barriga nenhuma na segunda temporada. E, de repente, em um episódio e meio, ela estava com uma barriga gigantesca pronta para dar à luz. Ai, meu pai. Então, o meu problema da grávida, assim, em si. Porque, assim, acho que da velha, eu acho que super coerente o que aconteceu. Ah, eu fiquei tão triste quando a minha Bolsonaro acordou morta. Sim. Também. Acordou morta, não acordou, né, lindo? Também fiquei triste. Eu acho que o plot da trans, pra mim, é o meu personagem favorito dessa temporada, que eu acho que foi bem desenvolvido, até o final dela, o jeito que morreu tudo. Sim. Que foi... E eu acho que, pelo que eu vi do povo comentando, foi a preferida de muita gente. De desenvolvimento mesmo, de tudo que... Tipo, mostrou que ela era foda pra caralho e tava lá lutando. Não, esse trio, pra mim, era muito foda. E quando elas falaram assim, ah, a gente tem uma chave de cada, vamos conseguir sair. Eu falei, porra, é isso aí, vamos lá. Não, e a trans, chega na porta, viado, e volta pra buscar elas. Ai, que ódio. Exato, então, ela ainda pensa, tipo, vou pegar isso aqui e vou embora sozinha. Mas então, aí ela decide voltar. O meu problema da grávida, eu acho que em nenhum momento ela se mostra uma personagem que tá lutando muita coisa ali. Pra mim, ela só é a grávida e aí tá todo mundo protegendo. Ao bater. Todo mundo tá protegendo ela o tempo inteiro. E aí no final, que eu achei, falar, não, ela vai tentar atravessar e ela não vai conseguir. Eu tenho certeza que ela não vai conseguir. Em vez de mostrar ela pulando, tentando pular a corda e ela conseguindo chegar no meio, alguma coisa assim, e aí ela dá um passo em falso e meter aquele pé quebrado lá, Não, ela só se mata no começo da coisa, ela nem tenta pular corda. Pois é. Eu acho muito bosta o jeito que morre. E aí, esse é o meu problema. Eles tentam animar os personagens tudo de uma vez. Tanto igual aquele, aquela filha da puta lá também. Que finge que é sensitiva e tal. Ai, nossa. Ordinária. Muito bosta. Poderia ter morrido antes. Que não serviu pra nada agora. Podia ter morrido, sim, lá atrás. E aí eles só quiseram matar. Então começaram a animar um monte. Mas de eu personagem. Gostei quando ela morreu, amigo. Não, gostei. Ainda mais do jeito que ela morreu. Sim, uma meu Deus. Vagabunda. Aquele moleque drogadinho também. Bosta, nossa, também. Chato do caralho também. Ficou vendo a sapatão lá. Ai, meu Deus do céu. Ela morreu por minha causa. Eu acho que o meu maior problema que dessa coisa foi o jeito que mataram as pessoas e tiveram que tirar todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. E aí, no final, pra sobrar aqueles dois lá. Tanto que o do nada, um vira saco de pancada lá no final, pra poder só sobrar, ter no final só os dois, os três, e no final ter os dois lá. É, então, que acaba que quem vira o vilão nessa reta final é o pai da bebê, né? Que é o cara que teve um desenvolvimento mínimo e um crescimento rápido. Em três episódios ele virou o grande vilão da parada. Virou o dono da boca, né? Então, nada ele virou esse vilão. Exato. Porque ele começa a matar as pessoas, tanto que ele quer que mata a trans, né? Ele começa a matar as pessoas do nada também, ele não, era, não se mostrava assim. É porque os dois grandes vilões desse jogo foi o Thanos e o Jogador 100. Uhum. Que foram os que mais movimentaram as paradas. Agora, sim, esse cara, tipo, foda-se também. Ele só era o pai da bebê, mais nada, e um bundão. É isso. Devia ter mantido pelo menos o velho até o finalzão. É, ele ficou até o final, mas assim, era mais legal ter o velho no final, pegando a bebê e tentando matar ela, do que tendo ele, eu acho. Sim. Virou do nada. Não, também acho. Mas eu acho que ia ficar mais difícil da gente comprar, porque no final o pai da bebê queria proteger a bebê, né? E esse foi o plot da luta dele com o Jin-Hun. É, mas assim, ainda assim, eu concordo com vocês que foi tudo muito corrido. Foi. E essa temporada, pra mim, mesmo assim, ainda foi satisfatória. Eu acho que poderiam ter cagado muito uma história que o cara teve que cagar em um roteiro do nada pra Netflix. Eu acho que ele até conseguiu fazer uma parada assim. É, honesta. Bom entretenimento. Exato. Sim, sim. Honesto. No final das contas. Eu acho, porque tem muita gente reclamando de como finalizou, mas assim, Round 6 nunca foi essa grande bus. É, o grande é bus. Que o pessoal ficou assim, não, porque esvaziou a discussão social da série. Discussão social, viado. Amiga, desculpa, eu assisti Round 6 e em nenhum momento eu fiquei de discussão social. Eu queria ver. A gente é um produto de entretenimento, vai, é vai isso. Ver Parasita, viado. Quer falar sobre a barra de vida que é ser sul-coreano? Vê Parasita. Porque a segunda temporada é isso. Não tem nada daquele discurso que eles acham que tem. Porque o cara volta pro jogo e ele já tava lá no final da primeira temporada, mais ou menos, balançado com aquilo, né? Então. Uhum. Ai, gente. Vocês estão querendo criar expectativa demais de um negócio que não precisava ter. Só assiste e fica quieto. Exato. Só o fato de a gente assistir os seis episódios, você assistiu super rápido, Amanda assistiu super rápido, eu assisti todos de uma vez só. Acho que é o suficiente pra dizer, tipo, como entreteve a gente. Ainda não sendo a melhor coisa que a gente já viu na vida, mas entreteve a gente e, pra mim, entregou um final satisfatório, né, como eu disse. Porque, assim, quando chegar naquela conclusão ali que, tipo, ou Jin-Hun mata a bebê, ou ele se sacrifica, ele escolhe se sacrificar, eu confesso que eu voltei duas vezes àquela cena que ele fala, que nós não somos cavalos, nós somos humanos, e tchau, tchau e beijo, né? Eu voltei duas vezes pra ver se tinha perdido alguma coisa do diálogo, né? Porque ele fala, nós somos humanos e é isso. Né, fica pra sua conclusão, os somos humanos. Não, mas eu acho que no começo, quando ele volta pro jogo, ele fala, eu voltei por sua causa. Ele olha bem pra câmera e quebra a cara da parede. Tipo assim, eu voltei porque o público quis. Exato. Se vocês estão querendo fazer essa grande discussão na internet de que, não é sobre isso a série, então vocês não estavam pedindo uma segunda temporada, porque não era sobre isso a história, então. E pra mim, a única bobeira assim, que realmente achei de desnê foi o fato do líder ter levado a bebê pro policial, que é o mundo suja. Sim. Entendeu? Podre. Se aparecesse o líder criando a bebê, eu ia falar, porra, foda. Então, eu pensei que ele ia criar, porque assim, ia ter uma criança criada dentro daquela dinâmica e ela ia ser treinada pra ser nova líder. Pra ser a nova líder, ou pra entrar dentro do jogo e depois virar uma líder, e aí depois ia ter uma série lá no futuro, alguma coisa. E não teve. E outra parte também ruim pra cacete é aquele, os patrocinadores, né? Nossa, os VIPs, muito chato. Muito gente, chato. Vocês assistiram dublado ou legendado? Dublado. Então, eu assisti legendado. Gente, a voz deles legendada é muito esquisito. Parece que... É, sabe novela baixa renda? Até o jeito que eles falam é muito, muito, muito ruim. Eu tô começando a duvidar se a gente gostou mesmo dessa temporada. Não, assim, eu acho uma temporada. Eu achei, eu gostei, mas assim, tenho críticas. Ressalvas, né? Gostei, mas não aceito calada. Eu acho que, pelo que Round 6 é, tanto que quando eu assisti a primeira temporada, eu assisti o primeiro episódio, não continuei e fui ver depois que o povo falava que era um grande moço. Nunca achei grandes coisas. Então, pra mim, assim, entregou aquilo que eu tava esperando. Não. Pra mim, foi de boa. Eu acho que o maior problema foi ter estendido uma temporada em duas, né? Exatamente. E aí, né, o chefe, o líder ainda roubou o dinheiro que o Jihu tinha deixado lá no hotel antes de entrar no jogo, né, que a gente vê uma figura levando esse dinheiro. Depois os meninos vão lá ver e o dinheiro sumiu. E o líder pegou o dinheiro, deve ter pego 4, 5 bilhões de dólares lá coreanos, transformou em 3 dólares e levou pra filha do Jihun, né? Então, aquela conversão. Coube tudo, né, no cartãozinho lá. E eu achei interessante, se é que a gente pode dizer assim, que ele levou o uniforme com sangue, né, pra filha do Jihun, né? Eu não reparei nisso. Levou. Levou com sangue. Eu acho que pra mim aquilo é tipo um convite pra ela. Que uma hora ela vai querer saber o que aconteceu e ela vai pro jogo. Eu pensei que é assim, tipo, que ela ficou com muita raiva, né, do pai. Uhum. Ela fala, tanto que ela fala, se for alguma coisa dele, não quero nem saber, porque mais uma vez ele me decepcionou. Uhum. E eu acho que o uniforme com sangue é uma forma de dizer assim, cara, teu pai não tá mais aqui e, de certa forma, ele se sacrificou pra que você pudesse viver tua vida e receber isso aqui, né? Que ela também ganhou o cartãozinho dourado também com o dinheiro. Ele só se sacrificou meio que por nada, porque ele voltou porque ele quis. Uhum. Ele voltou porque ele quis. Não ganhou nada com isso. Exatamente. Porque o jogo continua do mesmo jeito. Exato. Eu acho que esse plot ficou em aberto tanto para que, do tipo, como que vai ser a vida da garota a partir dali, sabendo que o pai dela foi para um jogo, porque assim, a caixa tinha os símbolos do jogo, ela vai atrás disso, obviamente. Uhum. Então, tipo, será que ela vai querer passar por essa experiência que matou o pai dela? Sei lá. Mas que ela vai atrás desse mistério. Eu acho que ia ser muito legal se forem anunciar mesmo um spin-off americano e ela estiver no jogo, e ela ser esse líder dessa revolução e fazer e acabar com o jogo ela mesma, pelo que o pai dela fez lá atrás. E aí ela vai atrás de tudo, vai atrás da menina também, tudo. Eu acho que esse filme vai ser bem legal. Ela só tem que saber agora, eles têm que saber agora como contar pra ela tudo o que aconteceu, né? Porque tudo explodiu, tudo pegou fogo, tudo... Amiga, é só pegar aquele policial bunda lá e contar as coisas pra ela. Não serve pra nada. Eles vão fazer isso. E ela vai ter que acreditar no policial, só isso. E ele vai estar com a menina e vai falar, essa menina aqui, seu pai salvou. Pode ser que comece esse spin-off, se tiver. Eu tô aqui jogando pro ar, né? Com uma protagonista totalmente diferente e vai ter uma coreana ali no meio. E aí depois se revelar e aí... Pode ser a menina, né, que foi atrás da filha também. Que ela foi pra China, né? Mas aí vai. Achou a menina, vai pros Estados Unidos, sei lá, dá um jeito. E aí também teve o plot que eles também tentaram fazer essa conexão de todas as temporadas, né, porque o irmão, né, da menina, que tinha ficado com a véia lá, que era a mãe do Orgulho de Pirituba da primeira temporada, ficou cuidando do menino, né? E aí trouxe a família para o menino. Tipo, se não tivesse essa cena também, tipo, quem se importa, né? Com o irmão do menino da primeira temporada também não faz sentido nenhum. Nenhum. E aí, menino, depois que o líder sai lá da casa da filha do Jihun, ele tá passando de carro e aí ele vê num beco, também não faz sentido nenhum, um jogo extremamente coreano que está sendo jogado num beco de São Francisco, né? Vou fingir. Né? Ele quis ser outro jogo, né? Poderia ser outro jogo. Eu acho que ele quis dizer que é tipo, é uma franquia, né? Uma franquia, né? Cloud Six Nevertheless, né? Exatamente. Então... E aí eu não sei se Leózio pegou esse spoiler, né? Mas quem tá sendo lá a responsável por recrutar nos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos do que Kate Blanchett, né? Fiquei sabendo desse crossover. Meu Deus. Kate Blanchett tá fazendo recrutamento. E obviamente Kate Blanchett não vai estar no elenco de uma série de Round 6. Né? Inclusive, o próprio criador da série, né, nesse mini documentário, ele fala: gente, eu só queria que fosse uma pessoa com impacto. E aí a gente pensou no nome da Kate Blanchett, perguntamos pra ela, ela topou, ela não sabia jogar o jogo. Nada. Ela falou, ela topou, ela não sabia jogar o joguinho coreano. Ele falou, a gente gravou aquela cena mais de 30 vezes, e aí quando ela acertou, a gente deixou o take do jeito que tava. Socorro. É. Se fosse Nicole Kidman, não tinha aceitado. Cheio de coisa pra fazer. Se fosse a roteirista de Ortega. É capaz de Nicole Kidman ser a dona do jogo do coisa. Porra, seria muito foda ela ser a nova líder. Meu Deus, isso não dá ideia, não, gente. E minha amiga Rafa Moura caindo na fake news, né? Ela me manda um negócio lá, assistiu o Round 6, ela odiou o final. Ela me manda, foi confirmado, Squid Game é lei, vai se passar com sinopse e tudo. Eu falei, garoto, isso aí é fake news. Igual eles montaram aquele calendário tipo da Marvel que tem. Squid Game, USA, Squid Game 1980 e quanto, Squid Game Primeiros Jogos, Squid Game All Stars, né? Ninguém ia aguentar isso, eu, hein? Mas vocês acham que existe alguma chance de não ter uma série americana? Acho que a história é mais. Claro que o Fincher vai fazer, que é isso que não faz sentido pra mim, né? O Fincher fazer, né? O Squid Game americano. Faz sentido o Fincher fazer mais, mano. É ele que vai fazer? Olha aí. Tô falando que é ele que tá sendo cotado pra ser o diretor, o Fincher. Né? Ser o diretor do Round 6. É porque o coreano lá não quer mais, né? Então. Não, ele já ganhou dinheiro pra essa e outras vidas, né? Então, ele... Coisa boa. O americano tem que cagar no trial, né? Então... Exato, pra mim só fazia mais temporadas do reality. Porque eles querem falar assim, então agora vamos fazer nos Estados Unidos, que agora a gente pegou pra nós e vai ser assim. Isso. Porque eles querem, eles têm aquela síndrome de protagonismo, né? Que tudo tem que ser eles que... Falou pro criador lá, falou, assina esse papel aqui me dando o direito da tua segunda ideia. Ele enfiou no cu, né? Ele assinou lá e aí a Netflix falou, então confia. Vou cuidar bem das tuas coisas. E é isso. Mas eu acho que vem esse americano. Acho que pelo menos o americano vem. Acho que pelo menos uma temporada vem. Mas eu faria mais temporadas do reality. Isso sim. Dá pra fazer. Meu, eles podiam ter muito feito um episódio, se eles não tivessem enrolado tanto na temporada anterior, do jogo do cara do novo diretor. Que aquele, com aquele final dele tentando enfiar a faca lá, matando as pessoas, sabe? Eles mostram um pouquinho, né? Eles mostram um pouquinho do jogo do líder. Ia ser interessante ter mostrado o que aconteceu, por que ele virou aquilo. Porque não fala muito bem, né? Ele só fala que ele foi pro jogo, o irmão dele falou, e ele sumiu depois, e é isso. Ele foi pro jogo, ganhou, e é isso aí. Um beijo a todos. Ele é o rei Mitch do universo Squid Game, né? Mas é isso, gente. Controvérsias. Gostamos médio no final, a gente deve ver. Sim, nota 6, nota 6. Não, um 6, 7, tá ótimo. E ainda assim, né, teve lá o esquema que, mesmo com toda essa controvérsia, mais de 60 milhões de horas, né, em 3 dias. É a temporada mais vista do Round 6, assim, nos 3 primeiros dias, né? Sim, todo mundo viu pra odiar muito, aparentemente. Só a gente viu pra ser sensato. E, gente, aquilo, né? Esse terceiro tem que acontecer a mesma coisa. Vão assistir, vão achar uma bosta o final. Independente do que for. E é isso. Ah, eu não sei, porque eu vou te falar uma parada. Se tem um fandom pau no cu, é de Stranger Things. Mas eles vão falar que é maravilhoso, porque a estética, porque os atores... Diz que vão matar as crianças. Uma das crianças vai morrer, eu tenho certeza absoluta. E aí a história mesmo, foda-se. Vamos aguardar. Gente, se matar o Dustin, a internet vai abaixo. Ah, não, acho que vamos matar alguém com mais impacto. Matar o Will, né? Eu acho que o viado tem que morrer. É. Eu acho que o Will vai morrer, infelizmente. Também acho. Mas eu acho que se eles forem chocar, eles matariam o Dustin, que é o queridinho da internet. Ah, pelo menos matava o Mike, né? Ah, eu também. Então, pelo menos no mundo. Ai, ai. Aquele nariz, né, gente? É isso. Vamos falar agora então de depressão, menino? Mais uma noite chega. E com ela, a depressão. Porque vamos falar de um filme que entrou na Netflix aí nessa última semana, né? Chamada Um Pai para Lila. Ah, meu Deus. Né? Filme aí protagonizado por Barbara Ferreira, né? Nossa brasileirinha. Já vou deitar no chão. Por John Leguizamo. Tentaram me derrubar, não sabiam que eu já estava no chão. Isso aí. John Leguizamo e a menina também do Secret Life of das Teenagers, né? Das College Girls, né? Quem? A moça cadeirante. Ai, meu. Ela é dessa série? Sim. Ela é a safadona lá do College Girls. Ah, pode crer, verdade. Ela é a safadona. Safadinho. Filme baseado numa história real, né, menino? Da roteirista e diretora do filme, né? O que me destruiu mais ainda no final da série do filme. E nesse filme a gente tem a gloriosa Lily, né? Lily Trevino ali, que tem seus 20 e tantos aninhos. Que, cara, ela viveu uma vida desgraçada. Sim. Desprovida de graça. A psicóloga que o diga, né? A psicóloga que o diga. Tyler Perry, desgraçada. Né? E assim, ela é daquelas pessoas que ela sempre assume os erros em qualquer coisa, mesmo que ela não esteja errada. Né? Ela sempre assume os erros, ela sempre quer que as coisas fiquem bem, à custa de toda a sanidade, né, dela. É, ela é anticonflito. Ela trabalha como cuidadora, né, dessa menina, que é a Daphne. E ela tem esse pai, né, que tá aí tentando arrumar um novo amor no Tinder, nas redes sociais. Ai, que lugares, que é um desgraçado também, esse homem, né. E um dia, só porque ela fala uma bobeirinha no encontro, ele fala assim, não quero mais saber de você, sai daqui. Ela tenta retomar esse contato com o pai, mas... Fala uma bobeirinha, não. Ela não encontra com a mulher da vida dele, né, uma véia toda revocada, e fala assim, seu filho, como tá? E a véia fala assim, não tenho filho. Ela não tem culpa que ele mostrou pra ela 75 mulheres, né? Ela podia só não ter falado nada, né, amigo? E todas elas eram loiras do Facebook. É porque ela é muito solícita, né? Você tá culpabilizando a vítima. Eu amo quando o pai fala, mas ela é loira, ela fala, todas são loiras. Uhum. Né? Ela é muito solícita, Lili. E aí, menina, ela tenta retomar esse contato com o pai. Aí vai que ele mora ele mora numa cidade de trailers de aposentados idosos. É o retiro dos artistas dos trailers, né? E aí ela é expulsa de lá, porque ela tá fazendo transpassing, né? E um dia ela tá procurando no Facebook lá pelo nome do pai dela, né? Bob Trevino. E ela acha um perfil sem foto e ela... manda DD, tenta DD. E aí, quem tá do outro lado é Bob Trevino, né? John Leguizamo, que é um cara que sofreu uma perda que abalou a vida inteira dele inteira. E ele vive pro trabalho e pra poder fazer a esposa dele participar dos concursos de colagem. Amo esse plot, gente. Concurso de colagem, sério, isso é uma profissão. Meu Deus, é uma manifestação artística. Concurso de colagem, né? Essa atriz é a atriz que faz a mãe da Mandy, né? No caso, não a nossa Mandy, mas a Mandy de George Mandy, né? Spin-off de Young Sheldon. E é aquele momento, é aquela junção ideal de duas pessoas muito tristes e muito fodidas na vida e que acabam sendo muito especiais uma pra outra num momento que acaba se tornando muito importante pra ela, né? E aí eles passam a conversar, a trocar mensagem, essas coisas. Eu gosto que o nome do filme em inglês é Bob Trevino Likes It, né? Porque ele tá sempre dando porque ele likes, curte, né? Tudo, né? Ele curte tudo que ela posta, né? Pois é. Assim, eu tenho que dizer que num certo momento achei um pouco creepy. Eu também. Eu achei um pouco creepy. Achei, o fato. Só que do momento em que você entende como o Bob tem aquele vazio e a Lily tem um vazio tão grande que deixou a psicóloga chorando 3 dias, 3 noites, né? Eu fiquei mais temendo que ela fosse ficar se apaixonada por ele do que ele nela. Também. É, tememos por isso, né? Eu acho que ele deixa claro bem de cara pra esposa, assim, ah, nada a ver, a menina aí toda carente, a gente tá... E eu também gostei, e eu gostei muito que eles resolveram esse conflito de uma forma adulta. Porque quando ela fala assim, ah, porque eu tô falando que você é meu pai. E fala, cara, não sou teu pai, entendeu? A gente pode ser amigo, eu posso continuar a estar presente aqui pra você, mas eu não sou seu pai, para de ser doida. Uhum. Mas eu achei que eles fossem cair no lance da ilusão, né? Tipo assim, ah, não, mas eu posso, você pode me chamar de pai, entendeu? E aí, cara, isso ia ser muito cagado. Eu fiquei com medo o filme inteiro que ia rolar o plot dela pedir dinheiro pra ele, porque apesar dele pagar as ferramentas, né? Viado, eu quase achei quando aquele cretino do pai dela volta de novo. Eu achei que ela ia. Pois é, eu achei que ia rolar, ia ter todo um afastamento. Felizmente não acontece isso, mas acontece coisa pior, né? Pois é. Vamos escolher nossas batalhas direito. Exato. E assim, esse filme me pegou muito porque eu acho que eu tenho uma personalidade parecida com a da Lily. Eu acho que eu não sou tão como ela, mas eu tenho uma personagem muito parecida com a dela. De querer evitar o conflito, de sempre querer que as pessoas se sintam bem, né? Então, sempre as pessoas se sintam bem, sempre se sintam queridas. Então, eu vou fazer o que tiver que ser feito para... E no caso dela, a vida dela foi sempre a mão única, né? Sempre ela dando e nunca tendo de volta. E quando a gente começa a ver que o Bob, né, ele começa a retribuir pra ela e faz ela começar a se sentir querida e começa a quebrar essas barreiras, né? Até porque tudo que ela viveu acabou com a autoconfiança dela, né? Ela não tinha autoconfiança nenhuma. E eu acho que tem vários momentos, né? Tipo, logo no começo do filme, que ela tá mandando mensagem lá, o cara tá mandando mensagem pra ela, falando assim, ah, desculpa aí, Kelly. Aí ela pensa em responder, porra, não, não sou. Mas ela fala assim, ah, não, acontece, hahaha, vamos sair de novo, né? Aí depois tem a história do pai que deixou ela adotar o cachorro. E aí ela pegou o cachorrinho pra dançar, aí o cachorrinho fez um ah! E o pai dela falou, não, você é uma desgraçada, você não sabe cuidar do cachorro, tá matando o cachorro, levou o cachorro embora dela. E deu pra vagabunda. Deu pra vagabunda. A mãe que foi embora, drogada, prostituída, ela... Insane, né? Famosa. É, ela nunca teve... acho que ela nunca teve esse amor que ela tinha pra dar, ela nunca teve de volta, né? E quando ela começa a ter esse amor de volta... Isso mexe muito com ela. E eu acho que a cena que pegou todo mundo aqui é a cena que o Bob, sabendo que ela da história do cachorro, leva ela no abrigo de cachorro. Ela não queria pegar o cachorro de jeito nenhum, achando que ia machucar o bichinho. É tão linda essa cena, gente. E quando ela pega, ela começa a chorar com o cachorro e a gente chorar como uns cachorros aqui fora. Ai, gente, que ódio. Que é tão bonitinho, né? Porque assim, o cara fez uma coisa tão simples pra ela e aquele choro dela foi tão, tipo, de agradecer, de alguém confiar nela, finalmente alguém tá lá fazer as coisas pra ela, sempre que ela fez sempre pros outros. Sim. Muito. Eu fiquei feliz também que eles não levaram o cachorrinho, porque ela não tinha condições de cuidar de um cachorrinho. Não, morava de favor, né? É, não tinha como. Na casa da patroa. Né? Eu achei legal também que eles, né, em menor proporção, fazem o mesmo arco do Bob aprender a se impor no trabalho e tal, por conta da amizade deles, né? Então, assim, não é só que ele ajuda ela, realmente tem um crescimento dos dois personagens e da amizade dela com a menina da Daphne, né? Fiquei surpreso. Sim. Sim. E Daphne fala assim, eu sei que você não me considera sua amiga e tal, e aí no fim, quando ela precisa de Daphne, ela fala, vem comigo que eu preciso de uma amiga. Preciso de uma amiga. Sim, sim, sim. É. Fofo. Esse é muito fofo. É, um se ajuda, um outro, eles mesmo não sabendo, eles estão se ajudando ali a... Sim! A sair do buraco que eles estavam enfiados, né? Exato, eles foram aprendendo a se amar, olha aqui, né, te achando orgulhosa da gente. Eles foram aprendendo a se amar e com isso eles foram aprendendo a se autoafirmar, né? Porque o Bob, ele aprende a se defender lá no trabalho, que era sempre humilhado. Uhum. E ela também, né? Quando o pai fala assim, ah, porque eu sei que você vai voltar. E aí ela fala pro pai assim, então, cara, eu te amo, mas a vida inteira foi sempre eu correndo atrás de você. E agora, se você quiser que isso aqui aconteça, vai ter que ser de você pra mim, pra eu poder fazer de volta pra você. E não agora o pai mais. Dela chega com a lista das coisas que ele gastou com Nossa, que vontade de esfregar a cara então, que ele velho no asfalto. Que desgraçado. Vou te falar que eu já vi isso acontecer na vida real. Não comigo, graças a Deus. Tive um ótimo pai. Mas eu conheço uma pessoa que o pai virou e falou assim, você ainda vai me pagar tudo que eu gastei com você desde que você era um bebê. Sim. Tipo assim, e isso é, cara, parece exagerado e absurdo, mas não é, isso acontece direto. Pais que não querem ter filhos, aí tem o filho, pra depois ficar cobrando do filho tudo que fez, pra poder falar, você vai ter que cuidar de mim quando eu ficar velho, porque eu cuidei de você e não sei o quê. Já cria a criança pensando num plano de aposentadoria. É isso. Uhum. Então, isso é muito bizarro. Uma cena que me pegou muito também foi quando ela foi na psicóloga lá a primeira vez, que ela tá vendo uma entrevista na televisão, e na televisão a psicóloga tá... A pessoa entrevistada, né, tá falando sobre esse lance de você não se rejeitar, se auto-rejeitar, né? E aí ela vira pra pessoa da tela e fala, como assim? Como que... pode, né? É, como que eu vou... Exatamente, tipo assim, eu tô comigo o tempo todo, como que eu vou me deixar pra trás? Tipo, isso não faz o menor sentido. E aí quando ela tem essa conversa com o pai, que ela viu e fala, não, agora as coisas vão ser diferentes, agora eu vou me priorizar, e aí ela grita, ela ataca as coisas na parede, eu achei muito foda essa cena. E você vê que ali ela entendeu, entendeu? Ali ela entendeu de que, tipo assim... Não dá pra você viver uma vida inteira priorizando todo mundo e se deixando menos você, né? Que, aliás, a alegria da vida de Daphne é ver ela gritando e tacando as coisas, né? Exatamente. Ela não conseguia, dava um gritinho. Nossa, eu queria muito ir naquele lugar. Eu também, nossa. Daphne ficou frustradíssima, falou, cara, como assim você não consegue gritar e quebrar as coisas? Pelo amor de Deus, isso deve ser muito gostoso de fazer. Ai, vamos abrir um desse no Brasil, pelo amor de Deus. Eu acho que tem em São Paulo, amiga. É, vamos atrás. Vamos aí, CCXP e quebrar coisa. O nosso rolê vai ser quebrar coisa. Exatamente. Eu vou amar muito. E aí, né, menino? Quando a gente pensa assim, ai, finalmente, vitória do bem, né? Eles venceram. Aí tem esse desencontro, né, que a Lily vai encontrar com o Bob, pai dela, e desmarca o encontro com o Bob. Eu amo a cena que ela atende a ligação e fala, oi, Bob, e aí o pai, você me chama mais de pai? E ela olha assim, o visor e fala, putz. Que merda. Desculpa aí. E aí, menino, ele não quer deixar, ele ainda não recebeu a mensagem, então ele tá lá pra fazer uma vistoria, e aí o cara demora, e quando o cara chega, uma fala, hora e meia. Aí ele fala assim, não vai, vou fazer vistoria nenhuma não, tenho um compromisso. E aí ele vai embora e tal, acontece que o cara se acidenta lá, e aí o chefe lá dele chega e fala, porra, o cara se acidentou, você não ficou lá, não sei o que, nananã. Ele falou, meu irmão, tô aqui cuidando dessa birosca tem tempo, entendeu? Uhum. Tô aqui cuidando dessa birosca dias e noites, não compro nem meu telescópio de $449, entendeu? Eu mesmo pago do meu bolso as vistorias que a gente faz, que você caga pra ser vistoria. Exato, então vai dar meia hora de cu, estou indo embora. Faz Amanda, né? Exatamente. E aí, menino, ele entra no carro, tá ali falando com a Jeanne, né, que ele pediu demissão, e ela tá orgulhosa dele, podemos dizer, né? Ela tá bem orgulhosa dele ter se imposto e pedido essa demissão. E aí ele tem um infarto, né? Sim. E aí tudo mudou, né, Léo? Ai, nossa. Ai, eu não, eu achei, eu falei assim, ai, gente, não é possível. Não, não, isso não tá acontecendo. Aí quando mostra ele no hospital, eu falei, puta, graças a Deus. Graças a Deus. Engraçadinho você falar tudo resolvido, né? Vai ler o poema de, de Lili, vai dar tudo certo. Mas não, né? É, foi o que eu pensei. Ele... Eu pensei, ele vai ler, vai responder, assim, quando ela não tá... Do nada ele aparece com o poema, alguma coisa assim, se você era bonitinho e tal, né? Mas... E aí, o que que acontece, Leonardo? Ai, gente, aí Lili tem todo um momento de realização, escrevendo pra ele, ai, Bob, eu sei que você sumiu e tal, mas aprendi isso, aprendi aquilo, talvez um dia eu tenha um cachorrinho de novo, não sei o que, você vê toda a evolução dela. E aí, de repente, aparece uma publicação nova de Bob, e a publicação é... Convidamos todos os amigos para o velório. Bob não resistiu à segunda Heart Attack, né? Ao segundo infarto. Que ódio. Aff, ali. Ali eu me taquei no chão. Uhum. Ali foi. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E é uma coisa que me pega dessa parte do filme é que assim, a Lily, né? Talvez fosse essa pessoa já contida em si. Ela não sai chorando e não sei o que. Ela fala pra Daphne assim, ó, chamei uma pessoa pra vir cuidar de você, liguei pra empresa, e tô indo pra cidade tá lá porque tem que fazer um negócio do Bob. Aí a menina fala assim, ah, é, vocês vão sair, fazer o quê? Se divertiu ou não? Aí a Daphne tem que... E a Daphne, ela também não é essa pessoa sensível e tal, né? Ela fica assim, nossa, uau, foi... Não, que bad. E aí quando a Lily tá pra sair, que já chegou outro cuidador e tal, aí a Daphne fala, vou com você. Aí ela, não, não precisa e tal, é melhor você ficar aí. Depois ela benza e fala, ah, não, então vem que preciso de uma amiga comigo. E aí eu tava, né, esse filme inteiro pensando, cara, e aí? Né, o que que eles vão fazer pra esse final? Porra. Que seja. E aí eu esperava o poema, né, claro que a gente não sabe o que que é. Sim. Mas eu achei muito foda que quando a Lily chega lá pro velório, ela encontra a esposa do Bob, a Ginny. Eu achei que a Ginny ia... Eu achei que a Ginny ia dar um esporrão nela quando ela fala assim, vocês também. Duas aqui comigo. Tadinha. E aí a Ginny fala, né, ah, eu li as mensagens de vocês e tal, né, faz uma cara assim de não gostei, mas na verdade ela tava de boa. E aí leva... A Lili e a Daphne pro estacionamento e entrega um livro belíssimo que ela fez com a colagem. Uma colagem. Com toda a história de Bob e de Lili. Aí tem depoimentos de Bob, né? Enquanto estava no hospital e tudo. E aí a gente vê que ele leu, né? O poeminha dela. Coisa má, fofa. Sim. Eu acho tão bonitinho. Chosen Family. Que mostra que ela dá aquele livro com colagens e fotos, porque é muito simbólico, né? Enquanto o pai dela tinha fotos dele sem ela nas fotos... ele tirou ela das fotos. Porque a vagabunda não queria filhos. A gente não falou, né? Que Bob era triste porque ele e Ginny perderam um filho, né? Quando era criança ali, um pouquinho mais de um ano, né? Sim. É, já nasceu com algum probleminha, né? Tinha uma expectativa de vida e durou até um pouco dois mais. Anos, né? Exato. Tanto que quando o Bob vê o negócio que a Lily tava falando para os outros que ele era pai dela, ele fala, eu não sou pai de ninguém. Ele dá uma surtada assim e a gente vê depois que era por conta do bebê, do neném. E aí sobe as letras e aí a gente vê que a diretora é a Lily. É porque mostra a primeira mensagem dela pro... Eu esqueci qual que é o sobrenome, mas é Bob também o nome, querido. Bob fulano. Era Bob... alguma. É, eu vi também. Era Bob Lyman, né? Uma coisa assim. Isso, Bob dela... Lyman. Que o nome dela é Lyne também. E a diretora Panta Lyman. É. E aí você fica arrasado, mas com o coração quentinho, porque a Lily venceu. E ela chora tão bonita, a Barbie, nessa cena do final do livro. Nossa, mano. Gente, eu vou falar pra vocês, o meu coração não ficou quentinho em momento algum. Eu só sofri, sofri. Foi isso. Assim, a única coisa que me dá um alento é pensar assim, poxa, se ela virou diretora, né? Ela deu a vida dela deu uma guinada, de alguma forma. Uhum. Então, assim, pô, maneiro, né? Porque ela não ficou na vidinha de merda que ela tinha. de cuidadora. Não, todo respeito às cuidadoras, mas a vida dela, porra, caralho, era só cuidar dessa menina e nada, mais nada. Ela, né? Morava num quartinho nos fundos da casa da mulher. Pô, zoado. Mas, sim, de resto, mano, tipo assim, cara, pensar em tudo que essa menina sofreu crescendo pra ficar traumatizada nesse nível. Porque, assim, eu conheço gente people pleaser, tá? Eu também sou uma pessoa que evita conflito. Eu odeio essa coisa. Mas foi pro irmão e tal, né? Isso aí, exatamente. Só que, assim, eu... Tá arrependido. Eu... Igual essa menina, tipo assim, é um caso patológico. Ah. Né? E o que ela sofreu pra ela ficar assim, abrir mão tanto dela, da vida dela, da personalidade dela, tudo em prol de agradar as pessoas, mano, é uma vida muito complexa, muito, muito triste. Isso eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei muito destruída na minha cabeça, desgraçada na minha cabeça. Eu falei pra minha mãe assistir, né? Aí minha mãe falou assim, minha mãe não gosta de filme de desgraça, né? E aí quando eu uma vez indiquei antes, como era antes de você, da Daenerys lá, que eu ela me odiou eternamente, porque no final o cara quer morrer, se mata, né? Nossa. Aí ela chegou e falou assim, assiste esse filme. Aí eu fui assistir filme. Aí ela assistiu metade num dia e metade no outro. Aí no primeiro dia que ela assistiu a metade, aí eu falei, o que você tá achando? Ai, que filme fofo, lindo, não sei o quê. Mas eu acho que ele vai morrer, né? Eu falei, o que você acha? Ai, não sei, tá tudo muito bom. Aí no dia seguinte, ela, você é um ridículo. Eu assisti. O cara morre no final, coisa triste. Maravilhosa. Gente, mas eu acho fofo, assim, no final era, eu acredito muito que cada um tem uma missão na vida, né? Eu acho, sim, que a missão da vida era ele fazer ela sair daquele buraco, mas antes dele ir, ela faz ele sair um pouco daquilo também que ele tava, daquele buraco que ele também tava. Mas eu acho que tem, na hora que ele tava indo procurar outra coisa na vida, né? Sim. Mas era o destino dele, né? É que vai ver que a última missão dele nessa terra era só essa mesmo. É. Daquelas coisas que a gente só lamenta e não procura entender, né? Porque não dá pra entender. É foda. Só faltou alguma coisa da mulher dele, né? Pra falar, né? Porque a mulher, se ela já tinha perdido o filho, perdeu o marido, ia estar num buraco sem fundo, né? Uhum. Coitada, né? Sim, mas ela vai fazer colagem e vai ficar bem. Ela fez, quando quando eu ainda tinha alguma esperança de Bob sobreviver, eu achei que ele ia se separar da esposa, porque tinha uma coisa dela viver viajando, viver longe dele, não sei o que, tipo, ele já não teria mais muito a ver, mas o filme não seguiu o caminho, porque não deu, né? É. Triste. Ai, mas muito triste. Bom filme, gente, eu achei muito bem legal de ter assistido. Exatamente. Acho que você não gosta. Na crítica, né? Gente, eu não tava esperando um filme da Netflix, uma nota dessa. É, tipo, tá todo mundo muito bem, né? Vamos ser sinceros, não tem ninguém ruim nesse filme, cara. Vocês falaram de Barbie, pra mim acho que Barbie devia ser mais enaltecida, porque também quase não aparece as coisas, ela é uma querida. Ela. E ela é ótima, atriz. Ela fez outro dos nossos filmes queridinhos, que é Desgrávida, né? Sim. Desgrávida, sim. Muito bom, bem legal. Também. Gosto bastante. Eu preciso destacar também a atuação do pai dela, né? Porque o que esse homem me fez odiar porra. Velho maldito. Filha da puta. Velho maldito. O cara, assim, um nojo. E pra um ator transmitir tudo isso, assim, fazer a gente odiar. Ser um tanto ordinário, né? Assim. Eu comparo esse Bob velho Trevinho, do assim, né? Diferencial. Exatamente. Ele arrasou. Ordinário. Safado, sem vergonha. Se encontrar com ele na rua, eu dou na cara. Eu também. Eu, hein? Mas, falando em rua, né? Cuidado com a pessoa que você deixa entrar na sua casa. Puta merda. Porra, você pode começar não tendo uma casa de vidro, não morando numa casa de vidro. Poxa, uma casa que tem uma porta de correr que não tem chave? Exatamente. Você pode começar quando você tiver filhos de cabelos escuros, uma nascer loira do nada, você desconfiar. Você e seu marido, né, tem cabelo escuro e sua filha nascer loira, né? Pois é, menino. Não aprendeu azão, azinho, azinho, azinho, de biologia. Exatamente. Porque vamos aqui falar, né, menino, de Um Estranho em Minha Casa, né? Novo filme aí do Torrent, que daqui a pouco deve chegar em alguma coisa aí, alguma plataforma. Cara de Prime Video. Quando chegar, olha. Cara de Prime Video, né? E o elenco formado aí por grandes atores e atrizes de Grey's Anatomy, né? Sofia Bush e Chris Carmack, né? Link. E a maior produtora de PPTs. Né? Uma produtora de PPTs aí do universo, né? Sofia Bush. E também a dona da voz. A dona da voz. E o glorioso Chris Johnson aí também, né? Como pai autor. Né? Pai e autor. É muito bom. Pai autor. Leózio, esse é um filme que requer toda a sua sabedoria, toda a sua por favor. Malemolência. Porque é um desses filmes que é aquele filme peculiar, né? Aquele esse filme que é, tem... menino. Nossa. É um filme peculiar, né? Que você pensa que ele vai para um lado e ele vai para muitos outros lados. Sim. Né? O Zan não mandou uma foto quando ele estava vendo o filme, que para mim é a representação perfeita, né? Que ele mandou assim, o filme da Sofia Bush. A foto é um prato com 5 ovos cozidos. Farofa, uma farofa amarela, um arrozinho, um monte de pipoca. E biscoito doce. E uma bolacha tortinha. Eu amo. Mas é isso. Porque assim, gente, imaginem você pegar um filme de 1h30 e você enfiar todos os plot twists de 10 anos de soap opera americana ruim. É isso. Porque assim, gente, esse filme... Começa que assim, o Sasser mandou eu ver esse nome Strange in My Home. Eu achei que ia ser um terrorzinho, né? Eu também achei, né, amiga? E aí, menino, começa o filme. Sofia Bush fazendo a Anna Kendrick, né? De Pequeno Favor. Até porque o filme é super esquisito, né? Porque tem uma cena avulsa no começo do filme, que é uma pessoa encapuzada olhando pra dentro da casa. E é só. E aí o cheerleader começa do nada, Hellcats. Vem o Hellcats e vem Sofia Bush de treinadora de cheerleader, né? Você fala assim, nossa, Brooke Davis voltou, né? Que a única vez que ela foi treinadora foi no começo do filme, depois ela esqueceu desse plot. Menina, é porque ela era mãe, ela era tipo a Anna Kendrick no Pequeno Favor. Era a mãe que se candidata pras coisas. E aí ela começa super cheerleader, super tal, daqui a pouco, menina, começa a rolar assassinato entre as cheerleaders, né? Sabotagem pesada. Batalha de lacre entre as cheerleaders. Exato, esse é o especial. O filme vai ser sobre isso, então, né? Sofia Bush coordenando as cheerleaders assassinas. É, aí... eu achei que depois Sofia Bush ia catar uma das cheerleaders, ia pegar a rival da filha. Então... Isso. Ah, vale dizer que, como o Sasser falou, além da cena do encapuzado, o filme começa com Kate, que é a filha de Sofia Bush, fazendo um discurso pra um monte de gente falando assim, minha mãe me odeia. Verdade. Você lembra quando a sua inocência foi roubada? Exato, todo um textão. E aí você fica, o que essa garota tá falando, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, beleza, a gente vê essa situação das cheerleaders e tal. Daqui a pouco a gente descobre que Kate, essa grande militante, né, ela vai partir numa investigação que vai, né, mudar sua vida. De por que que uma cheerleader machucou a outra. Mas não pode dizer que o filme não é amarrado. Não, porra. Essa situação da cheerleader vai culminar lá na frente na situação da cheerleader perseguindo ela até o ponto de encontro. Sim. Olha aí. É, não, tudo é... Todas as twists horrendas desse filme, elas têm um porquê. Não, sim, necessariamente é um porquê bom. Tem um porquê, amiga. Não. Você tá jogando muito falando. Essa... Não, eles tentam fingir que tudo faz parte, né? Mas nada faz. Sim. Porque tem umas coisas que precisam ser expositivas. E eu até vou, depois lá na frente, vou falar uma coisa que eu fiquei me perguntando até o último segundo. E se o cara não abre a boca e fala, eu ia falar, não é possível, um furaço. Olha aí. Mas vamos lá. Mas aí, enquanto a jovem Kate está assim preocupada com por que as cheerleaders estão se matando, Sofia Bush chama Ali, né, nesse filme, mas a gente vai chamar de Sofia Bush, pelo bem da nação. Ela é casada com um grande autor de livros, Jeff Mitchell, que é um homem muito, muito criativo, muito escritor, né? Uhum. E aí ela tá um belo dia com o Jeff em sua casa de vidro. E aí aparece um... pede pra se fuder, né? Pra ter uma casa daquelas, né? Sim. Aparece um visitante, vem andando ali, Link, né, de Grayson, que é o grande... Que é o grande personagem depois aí. Depois de casar com o Jo, né, menino? É... Explodir no Seattle Grayson. E assim, gente, vale dizer que Chris Carmack, ele já tem um olhar de doidinho, de... porque ele tem uns olhos bugalhados, né? Tem. E aí Chris Carmack chega nada suspeito na casa de Sofia Bush e Jeff. Não. Primeiro ele passou a Sofia, né? Sofia abre a porta e fala: oi, tudo bom? Sou Tom Trubb. Que é o nome dele. Porra, que nome escroto, caralho, já. É, posso conversar com você um minutinho? Aí Sofia Bush fala: claro, vou chamar meu marido. Jeff já fica desesperada, né? Sim. Aí Jeff chegou: opa, tudo bom, Tom Trubb? Aí Tom Trubb: menino, olha só, queria falar com você. Não, antes de chamar o Jeff, ele fala pra Sofia Bush assim: sua filha Kate nasceu no hospital Santa Agueda no dia tal horário? Porra, normal, né? A pessoa bater na tua porta e perguntar onde que tá falando, eu, né? Aí ela fala assim: menino, vou ter que confirmar esse dado. Mas peraí que eu chamo meu marido. Aguenta aí, eu já volto. Quando o Jeff chega... Assim, gente, esse assim, ele não enrola muito não. É de cara, pá, 15 minutos de filme, Tom Trubb solta essa e fala o seguinte: eu tive uma filha no mesmo estado de vocês. É, como que é o nome da filha de Tom Trubb? Procurando aqui o nome da querida. É Bella? Acho que é Bella. Não, Bella é a esposa. É Liv Trubb o nome da querida. Minha filha Liv morreu, não, tadinho. Nasceu no mesmo dia da filha de vocês. Morreu para mim. E aí, a mãe dela, Bella, né? Bella Swan. Ela morreu por conta de um câncer causado pela mutação do BRCA gene, né? Que a gente conheceu muito que bem. Que já vimos em Grayson, né? E já vimos em Bold Type, né? Ah, é verdade, Jane tinha. Jane. E ele fala assim: e aí foi uma barra muito grande, porque eu tive que testar meus filhos tudo pra ver se tinham BRCA gene e tal. E aí Sofia Bush assim: mas por que você tá contando isso? Você não tem amiga pra contar essas coisas, não, né? Aí ele fala: não, porque quando eu fui fazer os exames, descobri que Liv não era minha filha. Talvez porque minha mulher e eu somos loiros e minha filha tem cabelo preto. Né? E aí ele fala assim: aí deu investigada, sabe quem é minha filha? É Sofia quem? Você. Tua filha. Tua filha. Sabe quem é? Tua filha é minha. É. Aí Sofia Bush fala assim: eu vou ter que pedir pra você se retirar, Tom Trubb. Olha, mas eu só tô contando isso pra vocês porque tua filha pode ter o BRCA gene, né? É isso. E aí vocês têm que cuidar da saúde dela. E aí o que eu tava comentando com os meninos, que esse filme, ele foi investido muito dinheiro, né? Porque todas as cenas são dentro de um quarto, dentro de uma coisa que assim, gasta o menor possível. E nessa porta, né? Exato. E acontece algumas coisas off-screen também, né? Muito. E aí, logo depois que Sofia tem essa conversa com Tom Trubb, ela fica com o marido assim: querido, a gente não pode, né, falar pra Kate um negócio desse. Como é que e aí, assim, era pra ser um grande conflito, mas são duas cenas. Sim. E aí, o que a gente faz? Porque na cena seguinte já tá a Kate fazendo o teste do My Heritage. Metendo um suave na boca da filha. Abre a boca aí, desgraçada. Fala assim: menina, a gente ganhou esse teste aqui na promoção da revista. Olha aí. Você podia. É, as pessoas acham que é saliva, mas na verdade tem que pegar um pouquinho da mucosa mesmo, né? Uhum. Ela fala: ai, pai, que nojo. Por que você me fala essas coisas? Eu, hein? Aí fazem o teste. Também é muito rápido, e tudo é muito rápido nesse filme, né? Isso sim, a gente graças não pode negar. A Deus, graças a Deus. E aí descobrem que realmente Kate é filha de Tom Trubb e Liv é filha de Sofia e Jeff. Uhum. E aí eles ficam assim: ai, nossa, mas e aí? Será que a gente pode ter contato com ela? Não sei o quê. Dá duas cenas também, Tom Trubb fala: vou levar meus filhos tudo aí pra jantar. Eu acho que nesse meio tempo ainda já também mostra que... Qual que é o nome da filha mesmo? Da Sofia Bush? Esqueci. Kate tem um grande amigo, né? Sim. Que um grande amigo que é... É o nome do... Ele é empreiteiro, né? Trabalha na obra. Isso, ano do querido Jordan. Ela tá doida pra mamar o menino e ele lá. Só Porra, mas até eu, né? Que eu não sou boba. Até o Jeff, o marido de Sofia, né? Vê o menino sem camisa. Até tá tô tremendo, tá? Fala, bota uma camisa, pelo amor de Deus, que eu tô todo tremendo aqui. É isso. A Kate, a Sofia Bush fala assim pra Kate: filha, não comenta essa situação com ninguém, né? Da sua paternidade trocada, porque, né, essa cidade conversa muito e tal. Primeira coisa que Kate faz é contar pra seu amigo, né? Jordan. O descamisado. E aí Jordan fica aparecendo no meio da sala de Sofia Bush. Olha aí. Tipo, Sofia vira pra trás e tá o homem lá. Olha aí. Vim usar o banheiro. Então eu achei que ela fosse trair o marido com ele. Na primeira cena. Ah, deixa eu falar uma coisa. Nessa primeira cena que esse menino Grey's Anatomy aparece pra falar da filha, quando ele sai, que ela fala, vai embora, sai daqui, ele vai embora. Aí tem essa cena incrível, gente, que é Sofia Bush e o marido se abraçando, e aí quando eles se afastam, o homem tá assim, lá fora, olhando com uma cara de uma puta, doente, psicopata. Ai, a gente não comentou que o filme tem uma abertura, né? Belíssimo também. Nossa, ridículo. Nossa, os créditos. Os créditos de milhões. Que assim, caso o filme, menino, faça ideia. De... Tem uma cara de filme de Lifetime, umas tem. Coisas. Porque assim, se o filme tivesse alguma intenção de fingir que o Tom Trubb não era o vilão, essa abertura entrega um pouco, né? Sim, 100%. E já mostra ele rodando com a cara mega aí, assim, uma música. Tarana, né? Caralho, muito soap opera essa merda. Caralho. E aí, beleza, né? Amiguinho invadindo a casa, não sei o que, mas tô todos em paz. Sofia Bush, então, fala pro Jeff: põe água no feijão aí que a gente vai receber as crianças. Sim. E aí o Tom Trubb fala: olha só, Sofia, meus filhos não gostam de falar sobre sua falecida mãe. Por favor, não toque no assunto. Que eles, né, ficam muito abalados. Chateados. Com tristes. A Sofia fala: imagina, jamais que eu ia falar nessa querida. Aí tá lá Kate, Jeff e Sofia esperando. Chega Tom Trubb com sua filha Liv e mais duas crianças, né? Uma garotinha e um adolescente. E aí umas conversas super saudáveis. Tipo, ah, você gosta de basquete também? Eu gosto de basquete. Ai, minha mãe nadava. Ai, não sei. Sabe, tipo, um negócio assim bem familiar. Natural. Mesmo. Natural. Uhum. Mas as crianças parecem se dar bem e tal. Rola uma conexão ali, né? Entre Kate e seus irmãos. Sim. Aí, nos dias seguintes, Kate fala pra Sofia assim: mãe, o novo pai, Tom Trubb, eu acho que ele tá sem querer que meus irmãos conversem comigo. Sim. Sofia fala: Tom Trubb jamais faria isso. Jamais. E aí Jeff fala assim: por que tu tá falando de Tom Trubb assim, como vocês conhecessem? Aí Sofia: não, nada a ver. Que é isso? Tá me acusando. Aí, enquanto isso, Kate tá investigando a história da cheerleader, né, loucamente. Uhum. Porque cheerleader Mega Evil fez isso. Cheerleader como Mega Evil começa a falar: detonei mesmo aquela piranha, que ela era o elo fraco do grupo. Gente, e é o plot que a cheerleader Mega Evil pega o celular da menina e fala: vou ficar com seu celular o dia inteiro. Gente, eu quebrava ela no meio. Essa desgraçada, não o celular, filha da puta. Olha. E aí, como se não bastasse tudo, assim, gente, é um filme de trocadas no nascimento que pouco importa, mas piora, porque Sofia Bush um belo dia tá andando na rua, vendo umas lojas assim, né? Olha. Aí Tom Trubb aparece e fala assim: Sofia Bush, tá fazendo o quê? Tô procurando um presente. É? Tô procurando um presente pro meu sobrinho. Ah, é? Que idade que ele tem? 20 anos. Nossa, uma idade difícil de dar presente, né? Porra. Pois é, Jeff sempre me acompanha. Como que é o nome do sobrinho que ela fala, Miguel? Peter. Tô atrás de um presente pra Peter, não sei o que. Aí, então, Trubb, eu posso te ajudar, você é super bom de presente. Aí lá, então vamos. Aí eles dão uma passeada. Daqui a pouco, Sofia Bush tá na loja com Tom Trubb e vê sua filha, que na verdade é a filha de Tom Trubb, Liv, com um livro de gravidez. Exatamente. Ué, estou grávida e agora? Exato. Estava grávida e não sabia, né? Isso. E aí ela fica toda, né, o Tom Trubby sai de cena, ela fica toda, ai meu Deus, tem que me esconder, toda se tremendo. E aí quando a menina sai da loja e Tom volta, ela fala assim, vamos dar uma comida? Isso, que fome. Ali no restaurante, aí eles vão, esse papo super intimista. Nesse ponto do filme, Tom Trubby já passou a mão na coxa de Sofia Bush 3. Gente, desesperador. Esfregando o pé nas pernas da mulher e botando a mão na virilha da mulher. Gente, o que tá acontecendo? Nada sutil, nada sutil. Nem um pouco. E aí ela, não satisfeita, né, com esse contato, ela fala assim, Tom Trubby, é que eu não sei o que comprar pro Peter, porque eu nunca vi ele. Ele falou, é, mas não é teu sobrinho? Ela fala, não, ele é meu filho, garoto. Do nada ela conta pro desconhecido, né? Acho do nada. E aí você fica assim, mas o quê? Ela, é, então, porque eu tive esse garoto há 20 anos, né? Seria o aniversário de 20 anos dele. E aí eu entreguei ele pra adoção. E todo ano eu saio pra comprar esse presente, que eu nunca vou entregar, né? Super saudável. Porque é uma forma de eu me reconectar com ele e tal. Aí ele fala assim, nossa, mas eu tenho certeza que você entregou pra uma família que amou muito ele, não se sinta culpada, não sei o que, mãozinha na coxa, né? Sim, o tempo todo. A mãozinha nervosa. Aí, Sofia já tá muito preocupada com essa história da gravidez de Sofia, com a sua outra filha pesquisando cheerleader sem parar. E aí, ela vai conversar, eu acho, com a menina, né, com a grávida, suposta grávida. E aí, dá um conflito lá entre as meninas, fala, você nunca gostou de mim. Tipo assim, do nada, a primeira interação entre elas no filme. É, nessa hora, ela fala assim, ela vira pra menina e fala, eu só quero te ajudar, eu não quero substituir a sua mãe. Ela vira e fala assim, mas por que eu ia querer que você substituísse a minha mãe? Nessa hora, eu matei o plot, tá? Esse foi eu não notei essa sutileza do roteiro. Exatamente. Foi burra. Porque eu gostaria, porque eu substituiria minha mãe. Tá. Oh, Amanda atenta, eu não tava. Atentíssimo. Tu tava lavando a cozinha. É, então. E aí, Sofia Bush sai dessa conversa abalada, entra no carro. Tom Trubby entra no carro e tasca com um beijão nela, na frente da filha. E a filha fica, oh my god, sai correndo, uma ziquezira, né? Um bate-formiga. Enquanto isso, Kate, que é a filha loira, né, que foi criada por Sofia e Jeff, tá tendo conversas profundas com seu amigo Jordan na tampa do carro, assim, né, eles estão estacionados numa clareira, conversando sobre a vida. Kate acabou de confrontar a cheerleader Mega Evil e a mãe dela, né, que é uma cena também muito icônica, que a mãe chega e fala... Você não sabe. Ah, não, na verdade a mãe só aparece quando Sofia vai atrás, né? Isso, Sofia vai atrás, exato. Ela só confronta a cheerleader mesmo e sai. Aí ela tá com o Jeffers, conversinha mole, você não entende muito bem onde vai chegar. De repente o filme vira um thriller, porque Kate desaparece. E aí Sofia fica assim, Kate tava com a amiga disse que não tá com ela. Aí a amiga fala assim, ela saiu com um amigo dela, Jordan. Nossa, eu tenho que ir atrás de Jordan, não sei o quê. De repente, vai Jeff e Sofia com a policial Viviane, né? Na casa de Jordan. Jordan abre a porta com o peito nu. Jeff maravilhoso. Muito bom, gente, esse menino. Parabéns. E aí o Jeff fica todo mexido, né? Fala, garoto, veste uma camisa. Por favor. Tô nervoso. Aí... Tô nervoso. E aí ele começa a falar, não, eu realmente saí com ela ontem. Ela tava muito nervosa pra ver se era da cheerleader, não sei o que, por tudo que tem acontecido. E a gente saiu junto porque eu tava comemorando meu aniversário. Aí Sofia fala assim, tu tem quantos anos? Aí ele, 20. Acabei 20. De completar. Em breve completarei 15 anos. Né? 15 anos. Ah, é, me fazendo aquela cara de velho que eu aumentei. E aí, assim, são reações muito naturais, porque a Sofia começa a se tremer todo, tremer o queixinho. E o homem também, assim, o marido. O marido lá só, né, espiando. E ela fala assim, Peter. E você pensa assim, gente, mas ela tirou essa conclusão só pelo 20 anos e aniversário. E aí Peter fala, eu sempre soube que você era minha mãe. Você não fechou os arquivos da adoção, eu fui pesquisar. Ela falou, ah, eu queria que tu tivesse a chance de me achar meu filho, não sei o que, se abraçam. E aí você fica, gente, por quê? Que tem esse twist no filme, né? Ok. Não, isso ela... não serve pra nada, né? Ele podia se não falado... tivesse lá, não faria diferença nenhuma. Uhum. Não, ele podia nessa hora ter falado assim, mas, mas vamos atrás da sua filha, né? Acho que ela ia falar, que filha? Porque ela tava tão emocionada ali com a situação. Que filha? Não estou sabendo de filha nenhuma. Não estou sabendo de filha nenhuma. E aí Peter fala assim, menina, então, na verdade, né, eu já sabia que você era minha mãe. Vivi em sua casa usando banheiro por isso. E ontem, quando fui sair com Kate, Kate se declarou pra mim. Olha que merda. E eu achei que não seria uma boa ideia dar essa esperança pra minha irmã, né? Mas se eu soubesse que ela era filha de outro cara... Exatamente. Tem aquilo. Olha aí. E aí ele fala, mas ó, Kate tava muito chateada com a situação da cheerleader. Se eu fosse você, seguia por esse caminho. Aí Sofia... né, fala assim, agora vou acontecer nesse filme. Ela chega lá na casa do Tiff de Mega é um momento, né? E sempre muito potente, né? Sempre muito. Sempre importando a voz, né? Juntar a Sofia Bush com o seu Pompeu, o tsunami era certo. O mundo acaba de verdade. Viado, eu amo essa cena que ela chega pra Tiff e fala, você fez isso, o que você fez com a minha filha? Pra Tiff Lider, eu imagino, nem conheço. Aí a mãe chega e fala, sua piranha, você não tem prova nenhuma. De repente, Sofia saca o celular e bota a gravação da cheerleader. Também não leva nada esse plot. Nada, absolutamente. Eu fui contar esse filme pro Henrique. Nada, né? Eu fui contar esse filme pro Henrique, ele falou, mas é a cheerleader, o que acontece com ela? Eu falei, só essa ameaça mesmo do celular. Ela fica famosa, né? Que ela vai dar entrevista na porta da casa de Sofia Bush. Verdade. Falando que é a melhor amiga da menina desaparecida. E Sofia Bush tá com uma caçarola na cabeça da repórter. Nossa, e a amiga dela fala, nossa, uau, você é grandona mesmo, hein? É. Ela tá sem medo. Ela falou, yes, work, mama, slay. Eu amo que nessa cena que a Sofia Bush tá lá confrontando o cheerleader e mãe, a cheerleader conta, não, a gente foi atrás de Kate ontem pra dar um susto. E aí, quando a gente viu, ela tá fazendo striptease pro garoto, né, ribanceira. Aí seguimos ela mais um pouquinho, de repente ela foi levada. Aí você vê que tem outra figura misteriosa. Enquanto isso, Tom Truck, como é? Tom Brook, como é o nome do homem? Tom Trubby. Tom Trubby, isso aí. Tom Trubby tá direto, Sofia. Apesar de ajuda com o negócio de Kate, você me avisa, viu? Tô aqui. Mas Sofia, garoto, você me beija, para com ele. Ah, e quando a polícia, né, eles começam a ver que Kate realmente tá sumida, a polícia entra na questão, e aí o Jeff tá todo juntinho de Sofia, e Sofia fala assim, Jeff, não me beijou, né? Aí Jeff começa a ficar já puto com Sofia. Como assim você não me contou isso antes? Ela falou, ah, achei que não era relevante, né, o que tava acontecendo. Ai, meu pai. Nossa filha tá desaparecida. Vamos esperar outro momento pra gente ver. Sim. Ah, aí teve duas coisas do filme que a gente deixou passar, né, de contar pra vocês, que é a seguinte. Quando vai ter o primeiro jantar das crianças, Sofia Bush propõe um sinal pra sua família, caso as coisas estejam erradas. Que é dar uma coçadinha, assim, tipo, atrás da... na lateral do olho, assim, tipo, no cantinho do rosto, né? E aí ela conta isso pra Tom Trubby, ela fala assim, menina, olha, eu sou tão ridícula que eu sugeri esse sinal pra minha família pra dizer que tinha algo errado. Aí Tom Trubby fala, ai, que nunca, né? E tem uma história de um toelho de pelúcia que Tom deixa lá na casa de Sofia Bush. Nossa, mas esse foi muito tirado do cu. Puta merda. Sim. Aí, beleza, a Sofia tá nessa busca, não sei o quê. De repente... ela começa a ver as fotos do Instagram de Liv. Eu achei também uma sutil, né? Porra! E aí Liv tem uma foto com sua mãe Bella, né? Que aparentemente morreu de câncer. E Sofia fala assim, mas essa foto de semana passada. Olha aí. Como você explica isso, marido? Aí o marido fala, ah, às vezes é só um TBT, né? Isso também porque a gente também não falou o plot de que a menina era uma vagabunda, filha dela. Sim! E o OnlyFans. Era o Dix dela, né? Era o Dix. Ah, é verdade. Era o Dix. entendeu? Tinha um lingorme privado. Que não leva nada também, né? Também não leva também nada. Também não. Como a maioria das coisas desse filme, né? Exato. Aí quando a Sofia vê essa foto de Liv e Bella, ela fala assim: será que essa localização que tá aqui, se eu clicar, eu acho a casa? Aí Jeff fala, eu acho improvável. Cena seguinte, eles estão na casa, né? Ops. De repente, menina, toca a campainha. Quem abre a porta? Bella, a morta. Vivíssima. Aí Sofia falou, ué, tu tá viva? Não era morta, não era? Oxi. Aí Bella fala assim, aí chega Liv e fala assim, morta? Que morta? Não me lembro de morta. De morta nenhuma. Eu amo. Aí, menino, chega família toda, as crianças, o marido da mulher. Aí sentam o Sofia Bush e fala assim. Aí a criancinha, a menina, fala assim: papai aprontou de novo, né? Ai, ai, ai. Ele é muito brincalhão. Puta que pariu. Esse papaizinho. Né? E aí o marido e Bella contam pra Sofia Bush que, na verdade, Bella nunca morreu, né? Tá livre, tal qual a Morena. Ela realmente teve câncer há alguns anos, mas não tinha nenhuma relação com o Braca, com o Gene, o gene da Braca. E ela teve um divórcio muito, muito tumultuado com Tom Trubby, porque realmente eles descobriram a troca das crianças, mas ela nunca quis mexer nisso, porque a filha dela era a filha dela, e ele queria muito ir atrás disso, e ela não quis, e aí eles se separaram, né? E aí Tom Trubby já tinha falado pra Sofia no decorrer do filme que a mulher traiu ele horrores, deu mais puxo na serra, ele tava já pra largar ela quando ela ficou doente, tá, mó drama. E aí eles contam, Tom, ele ficou tão transtornado, pra não dizer outra coisa, com nosso divórcio, que ele proíbe as crianças de falar no meu nome quando estão com ele. Aí Sofia fala, oh, então é por isso que a gente não podia falar. E eu fiquei, nossa, que realmente a chance disso dar errado era bem pouca, né? Porra, ainda mais com uma criança pequena, né? Exato, dizer assim, como assim minha mãe tá morta? Exatamente. E aí, Sofia fala, bom, com tudo isso que descobrimos, acho que é uma aposta segura dizer que talvez Tom tenha levado Kate, porque é a única pessoa da família que restou pra ele, né? E aí a gente tem cenas belíssimas de Tom dando sopinha pra Kate numa cabana. Algemando o Kate na cama. Só lançando uns comprimidinhos pra dentro, né? Tava doido, bem gostoso. Eu ia falar, a sopinha temperada com calmante. Exato. E eu gosto que antes de aparecer que é Tom, tem várias cenas dela sendo arrastada pela casa e tal, como se a gente não soubesse, né, quem era. É exatamente. Um suspensão que eles fazem desse filme. É, isso aí eu gostaria de falar sobre a minha frase de entrada no podcast hoje, porque essa cena dela sendo arrastada pela casa foi porque ela conseguiu sair dentro do quarto onde ela estava presa, porque ela quebrou um porta-retrato e com o vidro do porta-retrato ela conseguiu destrancar a porta. Sim. Se você não consegue visualizar essa cena na sua cabeça, é porque ela realmente é uma cena impossível. Mas não, antes de destrancar a porta, ela tirou a algema, né? Com um brinco. Com um brinco. E, assim, é a filha do MacGyver, na verdade, né? É a filha do MacGyver, com certeza. Aí, ela, o que ela faz? Sabe quando as pessoas do filme pegam o cartão de crédito e ficam tentando destravar a porta? Ela faz isso com um caco de vidro, gente. Isso não faz o menor sentido. Ela ia cortar a mão inteira e esse caco de vidro não ia passar entre a porta e a fechadura. Impossível, gente. E nunca, né, amiga? Porra, olha, vai ser mentiroso assim. E o melhor é que essa tentativa de fuga dela também não leva a nada. Porque ela sai, ela acabou de ser drogada, ela faz tudo isso. Aí ela sai andando, cai desmaiada no corredor e tonto de falar, ai garoto. Tipo, porque tem uma casa dentro da casa, né? Exatamente. Mas aí enquanto isso, a outra filha de Sofia, né, Liv, fala pra estar conversando com ela e fala assim... Esse toelho aqui. Do nada. Elas estão no escritório do pai. O coelho foi pra mãe. Elas estão no escritório do pai e o coelho tá lá estrategicamente posto em cima da mesa. Isso, sentadinho, tranquilo. Sofia Bush fala assim: Teu pai deixou o toelho aqui. Antes de tudo acontecer, falou que era pra trazer segurança e tal. Aí ela fala assim, ah, que engraçado. Papai deixava muitos bilhetes nesse toelho. Cara, isso aí, não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Viado, aí eu amo que tipo assim, Sofia Bush abre o toelho, tem um bilhete assim, venha onde tudo começou. Se você trouxer a polícia, eu te mato. Na Ilha do Sol, né? Isso. Vamos formar nossa família linda, não sei o quê. Aí Sofia fala, filha, Liv, vou precisar da tua ajuda. A gente vai planejar um plano. E eu vou sozinha salvar minha filha. Um plano bem esperto, né? Isso. Aí Liv fala assim, isso já rolou a cena da repórter, incrível, né? Que Sofia quebrou tudo também na cara. A repórter tá dizendo assim, existem poucas chances de Kate voltar viva disso. Aí ela, não existe pouca chance porra nenhuma, tu tá fazendo isso porque vem demais, garoto. Pá! Joga chá na cara da repórter, aí Liv fala assim, nossa, garota, badass você, né? Eu pensei assim, ela me deixou esse bilhete, eu poderia só ir pro hospital como tava combinado esperar, né? Sim. Não, Sofia Bush convoca uma coletiva pra falar do sumiço de sua filha. E aí ela fica dizendo... Minha voz pra todos ouvirem, né? Uhum, inspirar na ação, né? Uhum. Aí ela fala assim pra câmera de TV, Tom Trubb, por favor, não faça nada com minha filha, e coçando a lateral do rosto, assim, que é o sinal. Sinal, né? E aí eu pensei, mas qual era a necessidade desse sinal? Pra ela ir encontrar ele no lugar que ele tinha visto que era pra encontrar? Nenhuma. Nenhuma. Tipo, não tinha por quê. Assim, o que, aí... que ele entendeu desse sinal? Eu acho que ela quis dizer assim, tipo, ah, vou passar a mensagem pra ele que eu tô muito afim dele, tem algo errado por aqui, que eu sei lá. Olha, não sei. Aí ela chega nesse hospital, era pra ser uma grande cena cabalística também, mas é só uma cena que ele dá uma puxada nela na recepção. Uhum. E aí ele joga ela dentro de um carro e fala assim, nossa, finalmente, hein, meu amor, você demorou. Tava no relacionamento do Seattle Grace, né? Sim. E poderia alguém estar seguindo ela ali e ele não ia perceber nada, né? Exatamente. Vamos fingir que ele era muito mastermind. Ele só jogou o celular dela fora, né? Uhum. Não ser rastreado, e falou, me dá a chave do carro e entra aí. Aí ela fala assim, pra onde vamos hoje? Aí ele, ai, você vai adorar, aluguei um lugarzinho super, né, intimista, não sei o que, pra gente viver nessa família. Ela, ai, que bom, né? Aí eles vão fazendo um caminho todo ali do iluminado, né, pra chegar no hotel. Sim. E enquanto isso, Jeff tá pressionando Liv, cadê Sofia? Aí Liv fala assim, não posso contar que ela foi atrás sozinha do Tom. Aí ele, porra, agora me fala onde, né? Também como é que ela sabia onde, não sabemos, né? Então, essa foi a minha pergunta. Só que no final, a Sofia Bush pergunta pra ele, como que vocês encontraram a gente aqui? Aí ele fala, foi o GPS do carro. Ah, olha aí, hein? Mas, tecnologia. Cara, eu fiquei assim, mano, não é possível que esse homem vai sair do cu e ninguém vai explicar como ele chegou lá. É, porque aí quando Sofia chega com o Link na casa da Colina, encontra sua filha desmaiada, né, depois de toda a cena MacGyver. Sim. E aí tem um confronto corpo a corpo dela com o Tom Trubb e tal, toda uma cena de ação, né, muito poderosa. E aí, uma hora eles saem da casa... Tom Trubb tá indo matar a Sofia, e aí, de repente, o tiro que matou Hannah Baker acerta Tom. Não, eu uma coisa sobre essa luta corporal é que Sofia Bush tá com um chá na cara do homem, um chá quente na cara do homem, e partiu pra cima dele, e a menina ficou sentada no sofá. Tipo... Eu acho que eu vou pegar o chá dela e tacar nele também. Fazer que desgraçada, coisa. Mano. Pega qualquer merda, taca na cabeça dele. Tá vendo a mãe ali lutando com ele. Taca na cabeça dela, taca um chazinho, né? Cozinha? É. Mas aí quem resolve? É a outra filha, Liv, que atira do pai, né? Exato. A Beres, né? Aprendeu com Sofia. Filha de louco, né? Pô, como toda ávida leitora, uma super Beres. E aí mata esse homem, você fica assim, ué. De repente vem o ciclo completo, que é Kate na faculdade, falando, né, que aprendeu muito com sua mãe, apesar de tudo. E falando que se deu muito bem com a família depois, com as irmãs e tal, aí você fica assim, ah, que bonitinho, né? Uhum. E aí a gente termina essa linda história sem saber bem o que pensar. O Por que isso? Agora a Sofia tem vários filhos pra cuidar. Não sei se tá bem no casamento com o Jeff depois da crise. Ah, né, ele perdoou. Ele perdoou. Ótimo. O trauma cura tudo. Cura, sim. O trauma cura tudo. E agora eles têm 3 filhos pra criar. É isso. Entendeu? Mas pelo menos agora... tem outra família que tá viva também, né? É, porque agora ele não pode ficar ressentido. Que com 3 bocas pra alimentar, 3 adolescentes, ele tem que botar a bundinha dele na cadeira e escrever. É, não tem como. Escrever entre tem pros 4. É isso. Ai, ai. E assim, gente, foram tantos filmes num só e nenhum bom. Que nenhum bom. E nenhum bom. Resume tudo. Exato. Mas quando eu terminei esse filme, eu falei no grupo: não deixem de ver esse filme, pelo amor de Deus. Não, assim, pra um filme de 1h30 é um entretenimento assim incrível. Por favor. Eu fiquei mesmerizado, cara. Porra. Gente, e cada plot ruim que aparecia, eu ia lá no grupo do Logado e falava, gente, que filme ruim que tá acontecendo. Ai, mas é muita cretinice. Tem uma cena, que esse diretor é muito merda, que ele quer dar uma ele quer dar uma esse ênfase. Esse roteirista também. Cara. Sim. Esses ele atores um... também. Gente, nada presta. É, ele quer dar um zoom na cara de Sofia Bush, mas ele vai, assim, aproximando com a câmera tremendo, assim. Uhum. O que que tá acontecendo? O que que... Realismo, pô. Desse homem? Ah, é. E sabe o que eu fiquei curioso, Amanda? Que, assim, eu vi que o filme é baseado numa novel, né? Eu pensei, será que é um livro muito grande que realmente tem todos esses plots bem desenvolvidos, ou é um livro no nível do filme? Ah, eu não duvido, não, que seja no nível do filme. Eu também, ué. Não. Amigo, mas tanto procurar. De plot ridículo, eu acho que esse é o mesmo nível. Não é possível a gente enfiar 15 mil plots no mesmo filme. É porque, assim, qual a necessidade de um filme que já é sobre menina trocada? Ter confronto de cheerleader, ter um filho perdido da adoção, que tá, sabe? Tipo, é tanta coisa. Ter a mãe do homem, a mulher do homem tá viva e ele tava inventando. Ah, eu não falei o melhor pra mim, que é o Tom Trubby. Falsificou o teste de higiene braca da menina pra fingir que ela tinha predisposição genética a ficar doente, sendo que ela não tinha. É hacker ainda. É, hacker aqui. Ele fez um teste, né? Aleatório, que não tinha nenhum envolvimento dele, e ele foi lá e mexeu no teste. Vale uma menção honrosa também de que a mãe da cheerleader Mega Evil dava em cima do escritor, né? Tinha esse plot aí que Sofia Bush achava que era traído. Ah, sim, que ele contou pra ela, né? A história dos bebês. Exato. E a mulher era, eu falei lá no grupo do lugar também, era a própria detetive botocada de Tyler Perry, só que branca. Porque a cara da mulher era só botox, assim, tipo, é o maior pesadelo da Anitta, a cara da mulher. Porque, assim, toda montada e mal montada, nossa... Pois é, isso que eu fiquei pensando. Será que esses plots todos estavam num livro, tipo, pelo menos alongados, e o filme teve que resumir? Ai, pô, devia estar nos 17 livros, né, amigo? Deve ser uma saga de livros. Eu vou te falar. Se eu achar esse livro e ele tiver 150 páginas, eu leio. Só pra gente saber. Porque eu realmente fiquei. Ah, aqui. Tem, minha amiga. Amigo, eu tô, né? Eu tô desempregada. Ah, é verdade, esse plot. Ai, que delícia, cara. Como é que é o nome? Eu estranho em Minha Casa? Minha Casa. Eu vou ver se o nome do livro é esse também. Amanda tá que nem Sofia Bush, né? Só se voluntariando nas coisas da escola. Exatamente. Tem Uma Estranha em Minha Casa. Ah, só falta não ter em português, vou ficar chateadíssima. Poxa. Eu acho bem improvável ter em português esse livro. Ainda bem que você lê inglês, amiga. Como é que é o nome do filme mesmo em inglês? Stranger? My Home. Stranger. Que é um nome zero sentido também, porque o homem vai na casa dela 2 vezes. Sim. E depois da primeira não é mais estranho, porque ele se apresenta. Exatamente. Soltou um Trubby. É isso. Exato. Nossa, e a capa do filme não tem nada a ver com Estranho na Minha Casa. É só as 2 meninas e o estranho no meio. Tipo, não. Um encapuzado no meio, não faz sentido nenhum, gente. É. Gente, olha. Adele Parks, The Stranger in My Home. The Stunning Domestic Noir. Noir, gente. E ficou número 1 do Standard Times. Sede Noir. E é da Adele ainda o livro. Deixa eu ver. É da Adele, ó. Deixa eu ver se é esse livro mesmo, né? Porque eu tô aqui botando a mulher na Medina e nem sei. É o quê? Não pode ser esse. Cara, olha só, a capa tá assim. I thought she was my daughter. Acabei. I was wrong. E aí o livro tem 468 páginas. Meu Deus. E o livro é uma mulher de salto, parece um livro hot, a capa. Gente, eu adoro que esses livros em inglês, olha como tá na Amazon. The Stream in My Home, The Stunning Domestic Noir from the number one Sunday Times best-selling author of Both of You. Ou seja, Both of You é uma merda, hein, por favor. Não. Dois de nós, né? Olha o que estão falando do filme aqui. Tightly plotted, brilliantly conceived and totally gripping. Twisty and heartbreaking. This standout story is a triumph. Twisty, unputdownable and utterly engrossing. Unputdownable é uma palavra que não existe. Para de... Tipo, não dá pra pôr pra baixo, né? Não dá pra largar. Não dá pra largar. Isso, essa palavra não existe. Pare de inventar palavras. Olha a sinopse, hein? Alison é sortuda e ela sabe disso. Ela tem uma vida que sempre desejou, incluindo um lar feliz com Jeff e sua filha brilhante, vivaciosa, teenager, Catherine. Vivaciosa. Vivaciosa. Então, uma batida na porta acaba com a vida como eles conhecem. Acaba com a inocência, né? 15 anos atrás, alguém tirou o bebê de Alison do hospital. E agora Alison está enfrentando o impensável. A filha que ela trouxe para casa não pertence a ela. Olha, cara, eu vou te falar, essa mulher tem livro, hein? Olha a primeira resenha. Ótimo começo. Lá pro meio ficou um pouco mais lento. Mas você não espera o que acontece perto do final. Uma grande surpresa. Porra! Eu vi que vai ter um pré-lançamento dela aí. Vindo aí. Meu Deus. Bom, não vou ler, né, gente? 500 páginas dessa merda, é isso. É, você só ia ler se fosse 150 páginas. Olha essa resenha aqui. Eu me forcei a ler até o final. Gostaria de não ter feito isso. Sensata. Obrigada, sensata. É isso, gente. Vejam o filme, porque o filme vale. Entretenimento puro, uma hora e meia. Vai ser tudo. Adorei essa aqui, ó. Boring, tedious, é a mesma coisa, né, no caso, tudo entediante. And so many holes. Muito adoro. Muitos buracos. Muitos buracos. De buraquinho em buraquinho a gente chega lá. E aí, Zanon, é o que eu falo. A gente tá aí sem escrever, julgando tudo que a gente escreve, e as pessoas estão enriquecendo com isso. Exato. Não gosta, né? A gente é burro, é nós. Vamos querer? Eu amo, querer ficar rico. Né? Obrigado. Mas aí a gente tem que escrever histórias, né? É como é? Unputdownable. Cara, eu vou escrever lá no grupo pra vocês entenderem essa palavra. Não, é realmente um negócio inexplicável. Unputdownable. É essa palavra aí. Olha. Unputdownable. Meu Deus. O filme é isso, com certeza. Unputdownable. Você vai ver e vai falar, caralho, me entreti. Por quê, né? Sim. É um filme que te põe pra baixo, né? Te põe pra baixo. E não de uma forma positiva. Que... Ai, ai. Nossa, eu tô vendo aqui que as Gloriosas Migas agora tem um podcast. Ah, Unputdownable. Unputdownable. Chama Naturalzinhas. Amém. Ai, Naturalzinhas, seria incrível. Nossa, seria tudo na minha carreira. Mas se chama No Meio Disso Tudo. Olha aí. Valeu. No Meio Disso Tudo tem três bostas, cinco juntas. Amo! Ai, ai. Menino, vamos aqui brevemente então para comentários da última edição. Opa! Edição 458, né? Falamos aí sobre o final de Mentirosos. E vou espirrar. Né? Obrigado. Começando aqui com Marcelo Souza, né, menino? Dizendo: podcast mais caótico em eras. Que absurdo. Que isso? Olha aí. Você viu o filme de Sofia Bush? É. Muito mais caótico. Curti Iron Heart muito mais do que imaginei. uma série com um propósito e o que tem a dizer. Nossa, nossa. O que tem amiga, o que dizer. Eu acho semana que vem, exaltação Aeronáutica, hein? Não, eu gostei, mas se você tem propósito e tem a dizer, eu acho que é forçar um pouco. Diferente de algumas outras da Marvel que só fizeram pra preencher grade. Riri segue o clássico modelo de o fim justificam os meios, de fazer tudo para conseguir o que quer. E ao mesmo tempo tem a capacidade de reconhecer as cagadas e voltar atrás. Olha aí. Será que reconheceu mesmo? Sabe uma cena de Ironheart pra mim valeu toda a experiência? Não, breve spoiler que tá Riri conversando com a bruxinha que ela conheceu, né, amiga da mãe dela. E a bruxinha fala assim, ah, acho que é Dormammu, né, que veio pra Terra pra impor seu negócio e tal. E aí Riri fala assim, mas por que Dormammu está distribuindo roupas de frio por aí? Porque tem a jaqueta, né, do mal. Jaqueta amarela. É, vermelha. Destaque para os coadjuvantes que eu mais curti, Natalie Deja de This Is Us, Young Han Solo e Moça dos Explosivos. Menino, Young Han Solo tá um gostoso. Depois que ele corta o cabelo. Fica calvo e maravilhoso. Fica calvo, é ótimo. Duas entradas ali, rodovia imigrante. Um peitão que ele mostra uma hora, deita na cama pra checular e dar uns eletrocutada nele. Próximo comentário de Elisa Brunelli dizendo: oi, Logaders. Consegui comentar a tempo. Não vi nada da pauta da semana, mas finalmente assisti as quatro estações e Norte do Norte. E amei ambas. Olha muito. Aí. Boa, os Northers. Eu amo que o Norte do Norte está sempre presente. Uhum. É The Pitch da comédia, né? Para. Só que é boa. A skin menino católico do Zanon é muito fofa. Desde que ele comentou The Chosen, eu só imagino ele vestido de coroinha. É que no caso agora ele é o próprio coroinha, né? Então não precisa se vestir mais. Coroinha de velho, né? Sim. Exato. Sobre meu último comentário, M2M voltou muito. Elas ficaram 22 anos sem falar, sem sequer se ver. E aí, em abril do ano passado, se encontraram acidentalmente em um café em Oslo. Conversaram por 5 horas e decidiram voltar e estão em turnê na Ásia nesse momento. Que fizeram isso, show nas Filipinas, Malásia e na caralha da arrombada da Indonésia. Eu vou falar agora, se M2M vier pro Toninho, eu vou. Olha aí, promessa dívida. Olha aí. E nesse momento estão na China. Elas também lançaram um EPzinho com versões atuais de algumas músicas antigas, produzido pela Merit, que também é uma musicista talentosíssima. Olha. Adoro as músicas solos dela. Tenho shows dela no YouTube. Deu pra reparar que eu tô com hiperfoco? Imagina! Deu. Ô Elisa, faz o The Chorus voltar também. Gosto ai, tanto. Eu ia amar tanto. Nossa, a gente ia no show onde fosse, né? Porra, no onde Toinha. Fosse, Deus me livre. Não, no Toinha não precisa, não. A gente vai... Não, em qualquer lugar, viado. Nossa, eu amo muito. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico, dizendo... Oi, lindos! Olá! Nesta causa, estarei nas trincheiras junto com o Zanon. A protagonista é chatona demais, no caso, Ironheart. Menina, eu descobri que Riri era chata desde criancinha, falei pro Zanon, que a gente achava que era o trauma, né, mas ela já, o pai todo fofo com ela criança, ela aí não quer cantar, não quer inventar. Não quero cantar? Ela era filha da Xuxa? É porque ele fala assim, ah, você tem que parar um pouco de trabalhar pra dançar, cantar uma música, fala, não quero, só quero saber de invenção. Hein? Eita, como inventa. É. Tomei uns spoilers de Waterfront, mas já era esperado o plot. Kkkkkkkkkkkkkkk. Mas não faz diferença não, amiga, fica tranquilo. Pô, ninguém vendo mentirosos aí nesses comentários, tô meio bolado. É, pô. Próximo comentário de Karine Rodrigues dizendo, que episódio maravilhoso, amo vocês. A gente também ama você, Karine. Beijo. Próximo comentário da nossa mãe, né, Dani Araújo, dizendo, oi pessoal. Oi. Tô vendo o Pier e é o melhor. E o melhor é ligar os personagens com a descrição de vocês. Heleninha Reutemann e por aí vai. Faltou uma Fodete, né? Faltou uma Fodete. Ah, é Bela, né? Maria Bello. Maria Bello. Que pega a Dave e a Anna Bale, né? Nossa. Não sou amiga, sou patroa. Sou patroa. Ainda tô no episódio 3 e já peguei ranço do filho bunda mole do cara de Mindhunter. Menina, mas ele deixa de ser bunda mole. Stay tuned. Ah, mas a bunda é dura. A bunda é dura. E a rola também. Que? Opa! Gente, dura. Gente, que homem frouxo. Não dá nem conta de ser marido e quer ser amante, ser traficante e amigo dos bandidos. Ah, eu sou viúva de Mindhunter, sim. Falei pra Alice do musical do Frozen e guardei pra semana que vem que ela vai estar de férias. Se tiverem indicações para baixinhos, são bem-vindas. As mães desesperadas agradecem. Menina, esqueci de comentar uma coisa do musical da Frozen. O que é que é? Que Nathalie Neri tá participando, né? Quê? É, só isso que... Tá bom, que né? Tem... Porque Nathalie Neri usa aquele visual meio Garota da Floresta em Corrida das Blogueiras. E tem uma personagem da Frozen, que é da Floresta, que tá igualzinha. Ah, meu sim, Deus do céu. A mãe do Olaf, né? Do Olaf, não, dos Vem. Dos Vem, não, do Isso. Isso, do menino. Dos Vem, o Esveia da carne. Eu amo. Meu Deus do céu, cara. Olha. Ô, Dani, a recomendação que eu tenho aqui, não sei se você já viu com a Alice, o filme do Minecraft, né? Tá no HBO Max. Então, acho que. Minha recomendação. É da faixa etária. Mas isso é filme pra crianças, Anon. É. Porque a Alice é criança. Ela vai adorar. Você vai ver, eu fico enlouquecida nas K-pop. Então, Dani, filme das K-pop e Minecraft, tá? Filme das K-pop na Netflix e filme do Minecraft na HBO Max. 100% das mães que viram o filme do Minecraft odiaram e 100% dos filhos amaram. Melhor filme da vida. Olha, é isso aí. A gente tá mandando a boa. Próximo comentário de OEA, tá? Dizendo, me deu raiva o plot do velho de Sexto Sentido em Mentirosos. No livro, a reviravolta mesmo é da protagonista ter matado ele sem querer. Ela joga 50 litros de gasolina de fora pra dentro e logo em seguida acende fósforo com todo mundo dentro. Se arrepende de querer morrer também, corre pra fora de casa enquanto grita. Saiam todos! Como, minha filha? Se tu jogou gasolina nas saídas... Carinha chorando. Zanon, Davi também tinha uma piroquinha. E Michelangelo ainda assim fez a estátua dele. Fica em paz. Olha aí. Ai, que a esperança. Eu vou ganhar uma estátua com a minha piroquinha. É isso. Próximo comentário de nosso amigo Thiago Costa, né? Direto lá do Canadá. Aliás, o Thiago fez uns vídeos belíssimos. É uns vídeos que ele pôs no Instagram, dele passeando com os filhos, nadando, remando. Ah, sim. E ontem que foi o dia do Canadá, né? Arrasou. Canadá Day. Mentirosos, foi uma boa surpresa. Porque eu assisti tudo tendo a certeza de que eles não iam conseguir justificar a trama toda. E eles conseguiram. Olha aí. O bom de ouvir vocês é ter outros pontos de vista, porque em nenhum momento eu cogitei que eles eram fantasmas, literais, ou que envolvia algum tipo de sobrenatural. Pra mim, era tudo na cabeça dela, ainda tentando superar o trauma. E o garoto aparecer pra mãe segue o mesmo rolê do trauma de uma mãe que perde o filho e continua, entre aspas, sentindo ele por perto. Episódio ótimo. Episódio ótimo. Muito obrigado, Thiago! Obrigado. Próximo comentário de Gabriele Uki, dizendo: amo que pra vocês eu sempre sou o cara chamado Gabriel. KKKKKKKKKK. Será que preciso mudar meu nick? Beijos da Gabriele. Olha aí. Quem deu os comentários é Eduardo Sassi, então acompanha. É porque tá aqui, é Gabriele, né? E o, no caso, o final do nome é U-C-K, Uki. Aí, como tem um Y, eu achava que era Gabriel e Uki. Uki. Entendeu? Mas na verdade é Gabriele Uki. Mas ela já tem os dois gêneros, né? Gabriele. Gabriele, né? Gabriele. É isso. Então, um beijo, Gabriele. Agora a gente beijo. Não erra mais. Beijo, Gabriele. Gabi, a força da mulher. Da mulher sapatônica. Próximo comentário de Zé Gui, né, como a gente também sempre dizendo, vocês estavam on fire nesse episódio, podem se libertar e fazer piada pesada sim com lacrecis, tá? Eu ainda sigo impressionado com a química de vocês. Em questões de segundo, vocês criam um nome para os personagens e ele simplesmente pega o latino, a jaqueta vermelha, Nuno Galego, as Leilas. Mas Nuno Galego é o nome dele. Não é? É. Olha. Mas as Leilas mas, realmente... Eu acho que Leilas é um grande marco desse ano. As Leilas criamos muito bem. Inclusive as Leilas, qualquer série que tiver Leilas, a gente vai falar agora. Sim. Sim. Virou uma entidade, né? Uhum. Inclusive, se Leose tivesse aqui na época de sereias, elas também seriam Leilas também. Seriam Leilas. Uhum. Leose falando que a Olimpo era Renner e que prenderam gente na sala vendo o trailer de Superman. Gente, esse flash de prender as pessoas me pegou muito, cara. Foi um hit, né, amiga? É, só quem viveu sabe. Uhum. Eu não vivi, fiquei preso do lado de fora mesmo. E podem ter certeza que mesmo algo sendo ruim, vocês vão conseguir vender. Ai, beijo, Zé Gui. Beijo em Line e beijo em Helena também. Helena, que tá de aniversário. Fez aniversário, Helena. Parabéns. Beijo. A nossa Heleninha, né? Nossa, Heleninha Reutemann. Não, a Heleninha Reutemann não. Não, Heutman, não. Pelo amor de Deus, gente. Pois é. Não, a Helena, eu tenho que dizer aqui, que eu sempre falo com o Gui no Instagram, que eu acho muito foda. Eu digo isso pra ele, né, porque pra representar outros pais que fazem isso. Que ele e a Aline, né, que é a esposa dele, o quanto eles estimulam a criatividade da filha deles. Uhum. Eu acho isso muito, muito foda. Uhum. Muito foda. Pra ela, explorar, né, seja cantando, seja pintando, musicalmente. Eu acho isso muito foda, de verdade. Se você é pai e tá aqui ouvindo, né, temos aqui vários pais, né, Thiago Costa, a Dani. Gente, deixem seus filhos explorarem, apoiem a criatividade deles, porque isso vai fazer eles serem seres humanos adultos muito melhores do que nós somos. Fato. Próximo comentário, Jorge Albuquerque, né, uma grande prostituta da gente. Dizendo, o Zanon gosta de K-pop e dorama. O Leozo gosta de série adolescente bem feita, água com açúcar. Sim. O Edu gosta de série de pai. E a Amanda, pode decifrar pra gente qual é o gênero favorito dela? Olha aí. Ih, amigo. Vamos deixar aí pra mitologia do Sérgio. Pra mitologia do logado, né? Até o final do ano aí descobrir qual é o meu tipo de série, porque... É que a Amanda, né, eu diria a música Versátil é o seu nome, né? Versátil é o seu nome. Eu, assim, eu gosto de hominho, eu posso te falar das séries que, assim, não me pegam mesmo. Tipo, série muito adolescente, não me pega mesmo. Qual que é a série da sua vida, mente? Bean Eric. Ah. Olha! Fato, Bean Eric é a série da minha vida. Mas é... Eu não sei, eu sou muito, muito versátil mesmo. É realmente meu nome. Porque tô aqui pensando, não sei não. Mas aí eu deixo aí pra vocês descobrirem. No final do ano vocês me falam aí o que vocês acham que eu gosto de mais, que eu gosto mais. É, teorias. Eu só queria fazer um adendo, eu nem gosto de dorama, né? Mas tudo bem. Na cara. Próximo comentário de Dan Leite, né, que também tá com a gente aqui direto, dizendo: oi, galera do Logado! Oiê! Oi, Dan! Oiê! Só aqui mesmo pra ouvir em primeira mão Márcio Zanon tomando um lacre cis ao vivo. KKKKKK. Da pauta eu vi Olimpo e o Pier. O Pier eu achei uma série bem legal. Já o Olimpo só vi pela, entre aspas, trama mesmo. Todos nós, amigos. E o pior é que nem a trama valeu tanto assim, né? Mas acontece. É. Próximo comentário de Gabi Gobi, dizendo: assisti Mentirosos por curiosidade de saber plot twist. Achei bem bom o plot. Mas, gente, eu odiei cada segundo do romance adolescente de Katie e Gat. Tá normal. Que casal sem química. Concordo, amiga. Concordo muito. E são ruins, né, também, os atores. Então... Que atores péssimos. E ainda por cima, feios. Olha aí. Eu não concordo. Mas assistiria fácil uma série das mães. Beijo no gado. Leilas, vem aí. Vem, com certeza. Vem aí. Leilas Origins. The Origin of Leilas. As origens do samba. O nome do livro é Family of Leilas, né? Sim. Family of Leilas, tá certo. Beijo, Gabi. Próximo comentário de Luciano Loureiro, dizendo: imagina a cozinha da Amanda limpíssima, com a quantidade de episódios para limpar a cozinha. Beijos. É só sentar no chão e almoçar. Tá, e o número favorito da Amanda é séries para lavar a cozinha. Para limpar a cozinha. Sim, olhei. Próximo comentário de outra Luciana, né? Nossa doutora Gladys. Gladys. Maria Gladys. Né? Maria Neta. Gladys. A avó da atriz brasileira, Mia Goff. Ela botou aqui, highlights. Eu ri muito com a piada de Leózio, bem discreto na hora do pregão de Jesus, que disse: não sabia que tinha licitação naquela época. Que ódio. Papa Léo, burocrata, né, menino? Você é muito burocrático, amigo. Eu amo. Papa Léo, parente de tanta gente aleatória, que é capaz de ser meu parente também. Zanon pediu tanto pra falar do filme da K-pop, mas falou sobre o filme tão bege. Poxa, Zanon, esperava mais animação. Olha aí, faltou então, animação. Tá. Faltou você vender o filme com paixão. Exato. Amigo, o que importa é que eu gosto. Grossa! Estúpida! Estúpida! Amo! Estúpida demais, nossa mãe. Vocês não sabem apreciar. Eu não vou falar nada, porque se esse filme foi pro Oscar, Eduardo Sasso vai assistir, porque ele assistiu pro Oscar. Aí quero ver ele falar. Sim. This is for the people who love you. Mas eu tô com você agora, Sasso. Eu gosto de filme de Oscar também. Tem é muito isso. Filme merda? Tem, mas tem. Próximo comentário aqui de Sofires, também tá com a gente aqui toda semana, dizendo: fala, galera! Eu gostei de Mentirosos. Aí. Tá? Amo. Mas ser sobrenatural é de fuder. Preferia que fosse tudo psicológico, até porque a mãe do Johnny é viciada em substâncias. E é uma desculpa pra ela tá vendo ele também. Uhum. Eu não pensei. Mas eu acho que a graça do twist é isso. O que você preferir acreditar. Fica mas aí. É que não, eles deixaram muito claro que era espírita, né? Que é, só porque aparece pra Nami? Mas eles falam, né? Eles falam da passagem. Tudo bem, os espíritos falam, mas pode ser a visão da Cade sobre o que eles diriam também, né? Pode, true. Mas aí você... Amigo, mas eu acho que aí é uma fazer. Querer tirar muito de inteligente uma série que não é isso. É, mas eu acho que assim, não tem como ficar 100% claro, a menos que fosse, sei lá, uma série dos espíritos conversando entre si, sem os vivos, né? Vivendo a vida após vida, talvez, mas não é o caso. Eu não pensei no twist em hora nenhuma, fiquei passada. Depois que ela descobre tudo, eu olhei e faltava uma caralhada de tempo pra acabar. E o que as Leilas fizeram no verão 16 delas, hein? Beijo, amados. Se não for confirmada essa temporada, eu vou ler o livro com certeza. Ah, tá. Pensei que se não fosse confirmada, você ia fazer a temporada das Leilas. Ah, amigo, eu faria muito se eu tivesse dinheiro. Que... A gente pode fazer. Que... Eram quatro irmãs. Vai demorar um pouco pra acontecer, mano. Quatro mulheres na roça, né? Eram quatro irmãs. A gente pode fazer. Cada uma é uma Leila. É isso. Eu faço a Leila morta. Eu faço a Leila morta. Eu vou até ver qual o tamanho desse livro aqui. Um beijo. E último comentário de Gabi Fernandes, né? Tá com a gente sempre, tá lá no nosso grupo. Dizendo: gente, me distraí um minuto. E quando voltei a prestar atenção, só ouvi: Tony Ramos, um sabor. E eu, quê? É que na verdade era Anthony Ramos. Mas o nome dele é, o apelido é Tony Ramos. É Tony. Aqui em casa chama ele só de Tony. Ramos. Aqui em casa chama ele de marido. Quê? excelente episódio do CDH. Vocês são excelentes, gente. Não deem atenção pra essa gente desequilibrada do banco de séries. Ah, Diva, obrigado pelo apoio. As coisas escalam muito rápido e não tenho nem coragem de comentar nada lá. Só marco que assisti e vou embora. É isso. Porque eu tive time dar pau de vez em quando. e volta a comentar quando terminar de ouvir o episódio. Beijos e boa semana. Mas não voltou, né? Tá, mas não terminou. Bem. Eita! Cobrando. Mas tudo bem. Gente, só pra, a nível de informação, a uma nível de. É, 359 páginas, tá? Família de Mentirosos. Família de Leilas. Eu acho que a gente podia ler esse livro e fazer a volta anual do Trajeto da Escrita. Amigo, eu acabei de comprar. Acabei de comprar aqui. Tá, aliás, hoje é Prime Day e está 14... Ah, no domingo não vai ser, mas enfim. 14,90 que esse livro tá. Eu compraria de graça. Amigo, R$14, você para de ser assim. Amiga, compra não, a porra do livro. Eu amiga, caso... não vou dizer qual foi o livro, mas mandei um dia desses anão e falei assim, vamos já ter essa cultura. Amigo, R$14. Livro, livro que não é nacional, a gente compra num site especializado. Mas mesmo sendo preço justo, amigo. Eu acho que R$14,90 assim, é. Eu falo para os anões assim, acima de 20, só se eu tiver muito afim de ler o livro e não tiver como. Sim. É, eu também. Agora, acho. Tipo, acima de 30, não, eu faço questão de ir atrás de outras coisas. Não, formas. Acima de 30 tá maluco. O e-book acima de R$30 pois é. Tá louco. O negócio que tá dentro do coisa, você não vai pegar nunca mais na vida. E quando é tipo assim, o físico é 50 e o e-book é 45, eu falo, vai tomar no cu. É, entendi. E quando o físico é R$79,90? Aí, meu, ele fica lá na prateleira da loja. Uhum. Mas Eduardo comprou. Porque eu queria gravar um podcast. Tô vendo aqui que o mentiroso que tava R$9,90 no dia desse já tá R$19. Ah, culpa da gente. Sim. Que falou também da série. Ah, será que eu quero comprar esse de família? Eu já tenho. Eu vou tenho comprar esse, grátis. Né? Vou comprar grátis. É muito bom. Ah, gente, desculpa. Eu só compro o livro nacional. Patriota é muito bom. Mas, meninos, vamos aqui para merchan e despedidas, então, começando com o nosso patriota, Márcio Zanon. Gente, me segue lá nas redes com o Zanon, YouTube, Márcio Zanon. Não tem vídeo faz 2 semanas? Não tem. É, amiga, eu tô começando a ficar preocupado. Amiga, o problema é que eu não tô tendo tempo pra fazer, né? Tá e difícil. Eu tô maratonando já o alcance, hein? Do é nada, isso. Eu vi 2 comentários no mesmo dia de vídeos diferentes do Léo. Tô maratonando meus vídeos. É isso? É, mas eu estou escrevendo no off, no sigilo. Uma hora vai surgir lá. Atualizações. Eu não acredito, eu só acredito vendo no vídeo. É isso. Eu também. Então, tá bom. Então, quem sabe semana que vem vai ter. Vou tentar, hein, gente? E lá. É isso, amamos. E você, Leozinho, merchans e despedidas, o que temos à frente aí? Sedes novos? O que temos? Sim, infelizmente vai demorar um pouquinho, porque é a segunda parte, né? Mas a gente já falou aqui, fez algumas refs sobre o bate-volta de Franco Atupiry, um grande ícone, né, que está de volta. Hoje eu mandei pesando uma música nova do Franco Atupiry, né? Nova versão que será nas paradas. Tudo! Mas antes desse, a gente vai ter um sede muito especial também, com uma barra que emocionou a todos, né, que todo mundo pegou depressão, com a bebeção de PRR 500ml por dia, né, um tema também muito presente, e temos todo mundo que tá aqui, mais Sidney, Andrade, Thiago e Manuel, né, aprontando todas, e teremos aí, se vocês mandarem casos, outros sedes futuramente, que depende da colaboração do ouvinte. O link continua aqui no post para você mandar o seu caso. Já chegaram alguns, não pode desfazer das pessoas, né? Então a gente já está organizando aí, mas precisamos de mais. É, por favor. E você, Amanducha? Mexendo as despedidas. Eu estou aí, né, no SED, estou aí no logado, tô procurando emprego. Mentira, não estou não, gente. Não estou procurando emprego. Uai, mas se tiver proposta boa, manda para mim. É, né? A gente... A única proposta que a Amanda tá aceitando é de ser milionária. Oh, exatamente. Essa eu tô aceitando muito, muito. Mas é isso, guys. Eu tô nas mesmas redes de sempre, que é Blue Sky Instagram, Mandy Aguiar. E agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo livre, não muito, como bem disse Zanon, preciso estudar. É, talvez eu entre no TikTok também para acompanhar as Mormon Lives. Por favor, por favor, por favor. Vai acabar com o seu tempo. Por favor. Eu e Zanon, inclusive, essa semana vamos completar 100 dias lá no... Compartilhando vídeos Dias Inúteis. É isso, exatamente. Gente. Vamos atingir a marca de 100 dias. Hoje vamos atingir a marca de 98, né, amiga? Hoje. Eu acho que é 98. Acho que é 98 hoje. Né? Nossos videozinhos. Vamos ver, vamos ver. Se entrar, eu mando aqui para vocês também. É isso, arrasou. E lembrando que você pode deixar seus comentários aqui, muito importante, fazemos questão de lê-los todos, né? Nesse momento são 1 hora e 28 minutos da manhã, né? Da sexta-feira, estamos aqui lendo os comentários, então deixe seus comentários, é muito importante, é alimento para nossa alma, tá bom? E também entra no grupo do Telegram, se você quiser lá, que tem muitos assuntos, muitas coisas variadas, muitas análises, né, aprofundadas. Sucesso de paz, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau! Tchau! You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?